tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Márcio Zanon. Ainda estamos aqui, vida. Oh. É isso. Estamos mesmo. Emocionade. Ai, lindo. Se eu lindo. Fosse a Organza dos anos 90. Eu amo. E também temos ela, Bente Aguiar. Eu sou mais famosa do que o Museu do Titanic, né? Aparentemente. Que ninguém sabe quem é. Mas boatos que representam uma cidade aí lá do Drag Race. Vamos Very saber. Famous, né? Very famous. Tá ganhando até desafio. Olha, desafio não. Runway. Foi a runway. Very, very famous. Arrasou. E daqui a pouco teremos Leozinho, né? Que, como sempre, é um menino que gosta de se educar, né? Então, ele tá aí estudando. O mal do mundo. Ser o mais inteligente de todos nós, né? Ele que vai sustentar a gente, né? Então, continue, por favor. Como diria a Anitta, ele... muito importante estudar. Ele que vai ser nosso velho da lancha. É, porque não tem como, né, amiga? Alguém tem que ser esse velho da lancha. Ou vai ser você, Amanda, que vai ser nossa velha da lancha. Ah, amiga, eu tô mais pra velha que tá limpando a lancha de vocês, né? Porque emprego... Não... Amiga, mas o mais... Além de ser o mais novo daqui, eu também sou o mais fodido, porque eu sou biólogo, né? Então... Ah, amiga, eu trabalho com comunicação. Eu sou o mais fodido. Amiga, não. Você não trabalha amiga, com a sim. saúde. Amiga, a área da saúde não é valorizada mesmo com o povo lá morrendo de metanol. A gente tá lá só se fudendo. Eu vejo na TV o que eles falam sobre os biólogos, não é sério, né? Não é sério. Entendeu? Eu sou o mais fudido. Eu, Leonardo não, porque Leonardo é concursado, né? Mas eu sou. Que delícia. Por que a gente estudou pra concurso quando era mais novo, né? Minha mãe mandou, né? Ah, mas aí, né? E a minha mãe ainda minha mãe ainda falou assim. Pra que você vai fazer esses negócios de comunicação, menino? Vai ser um engenheiro, vai ser engenheiro eletrônico, isso. Vai ser uma coisa, né, que dá dinheiro. Mandar você nos pode outros. Você pode trabalhar fora do Brasil, né? E eu falei, ah, não, gente. Eu quero que isso, né, quero me comunicar. Sua mãe queria se livrar de você, no caso. Já. E aí eu me fudi, né, menino? Eu falei, quero me comunicar. E aí é isso, né, menino? Ah, eu falei assim, comunica aí agora, né? Comunica aí agora. E agora tô como? Pobrinho, pobrinho. Se tua mãe ia falar isso. Agora você se comunica aí, ô. Filha da puta. Agora eu já tô pobrinho, pobrinho. Ah, é muito triste, né, gente? É triste, amigo. Mas vamos então começar aqui o nosso bloquinho de notícias and amenities? Vamos. Né? Começar nosso bloco de notícias and amenities com uma notícia triste para Amanda Nudes. Ah, meu Deus. Né? Porque a Netflix cancelou The Ultimatum Queer Love. Ah, né? Que foda-se. Mentira, eu achava maneiro. Cancelou, tá bom? Sentirei saudades. Não teremos mais sapatões aí. Né, com problemas. No casamento, dera, né? No relacionamento. Teremos, só não veremos mais. Acabou tudo. Acabou ser tudo. Ai, ai. Menino, tivemos hoje o trailer de 911, né? Que a gente tava preocupado com o negócio dos meteoros, né? De Atena no espaço. A gente tava preocupado. E o trailer dá um pouco de contexto, né? Pro que é. Né? Ah, eu não vi o trailer. E aí? Os meninos bombeiros salva. Um bilionaire, né? Tipo Elon Musk. E aí ele dá de presente pra Han uma viagem pro espaço, tipo a Katy Perry. Aí a Han quer levar a esposa e a esposa fala, nem a pau juvenal. E aí ela convida a Athena pra ir junto com ela. Só que aí quando chega lá, a nave começa a explodir. Então os negócios que tá caindo na Terra é explosão das coisas da nave. Né? E aí a nave vai começar a explodir, obviamente, e aí a Athena e Ren vão ter que resolver as coisas lá no espaço, né? Oxi. Mas é isso. É. E pelo que eu ouvi dizer, vai ser uma premiere de 3 partes, o ano passado. Gente, eu amo. Aí, Amanda, você perde muito por não assistir essa série de hominho. Olha, tô me convencendo, hein? Tá ficando psicodélico o suficiente pra mim. Eu acho que a Amanda, inclusive, pode começar pela 9ª temporada direto e a gente dá os highlights do que aconteceu no passado. É, porque assim, não tem um problema de ver. Porque é série procedural, né? Série procedural não tem esse caô. Então, assim, obviamente a gente se apega aos personagens como a gente tá apegado nesses 8 anos, né, Mati? Uhum. Você não vai ver a descoberta do Buck sendo bissex. Exato. Você eu pode acho até que ver a última temporada. Eu acho que a Amanda pode ver aqueles episódios que são origem, que tem toda temporada no começo tinha um episódio que era origem, Athena origem, uhum. Buck Origins, que é mostrando, né, o começo deles. E aí depois pegar da agora em diante. Ah, acho boa, que ela podia ver o episódio do Buck bissex e a reta final da temporada passada, que é quando o Bob fica preso lá no negócio de arma química. Ah, né? Bom, aonde que passa isso? Só pra eu citar. No Disney Plus. Disney Plus! Ah, sucesso Disney demais, Plus. Demais. Né? É isso. Falando em Disney Plus, já que estamos por aqui, né, menino? Agora, a partir do dia 8 de outubro, né, na quarta-feira que vem, o Star vai deixar de ser uma aba do Disney Plus no mundo, né? Vai entrar Hulu, né? O Hulu vai passar a ser global. O Hulu vai passar a ser global e a gente vai ter o Hulu aqui na aba do Disney Plus, né? No Disney Plus a gente vai ter tudo e no lugar do Star vai ter Hulu. Que já é como é, né, menino? Que as coisas que a gente vê tudo tipo Shed Powers não é Star Plus, né? Hulu. Uhum. E aí vai ter no Brasil. E a partir do ano que vem eles também vão mudar o visual, né, do Disney Plus. Ficou bem bonito. Ficou bem, bem legal, assim, achei. Achei fino, achei chique. Boa. Né? E lá nos Estados Unidos eles vão aumentar o valor, né, da mensalidade. E provavelmente aqui também vai aumentar. Não, a Disney aumentou? Nada bem de ano passado. Não, a Disney vai aumentar de novo agora, não vai? Eu vi um negócio assim. Nos Estados Unidos. Então pode ser que aumente aqui também. Ah, tá. Né? A gente tá sempre preparado, né? É. Estamos sempre preparados. O que mais a gente tem aqui? Menino, isso aqui é pros fãs, né? Eu não conheço fãs, mas sei que tem. É, de Peaky Blinders, né? Essa grande série aí da Netflix. Pô, eu gostei. Neil Murphy. Você viu toda? Vi todinha. Já e também. Vai ver o filme também? Ah, não, amigo, já deu, né? Encerrou a história, acabou, tá bom. E agora a BBC e a Netflix vão fazer uma nova série, né? Que vai continuar a história de Peaky Blinders. Vai se passar, acho que, em 1953, né? Pra quê? E já foi aprovada com 2 temporadas, tá? 2 temporadas aí de 6 episódios, tá? Vem aí, vai ser um grande mousse. Não vou prometer nada. Só falo isso. É isso. Ai, ai. O que mais a gente tem aqui? Menino, esse ano vai ter aí, a CBS anunciou que vai ter uma reunion, né, de Everybody Loves Raymond. Que? Essa é uma série que eu vi muito no falecido canal Sony, né? Ai, amigo, era da Sony, né? Acho que era Warner. Mas, cara, né? Quem pediu isso? Vai ter aí, porque vai comemorar 30 anos da série, né? 30 anos da série. É, 30 anos que a série estreou e 20 anos que a série acabou. Eu tô velha mesmo. Eu também, amiga. E eu aí, todo mundo que tá vivo do elenco vai aparecer. Todo mundo que tá vivo. Ah, os velhos, né? Os velhos já morreram. É, os velhos já foram, né? Mas o Rei Romano, a Patrícia Heaton e o Brad Garrett, né? Que eram os protagonistas, vão estar aí, vão aparecer. Gente, a Patrícia Heaton é tudo pra mim. Eu amo muito. Tudo! E ela é inimiga do desemprego, né, Patrícia Heaton? Porque ela acabou de fazer Everybody Loves Raymond, já emendou em The Middle, ficou por mais 9 anos, né? Depois fez a série Sem Graça com a Ashley Tisch, que aí essa foi cancelada rápida. Oh. Melhor amiga do INSS. Que Que ela era médica e a Ashley Tisdale vendia medicamento. Ah, sim, verdade. Que você falou, nossa, foi essa aí que você falou. Essa mulher é pé quente, vai ter várias temporadas. Não sei exato, como. Mas então, é de Ashley Tisdale, né? Mas é que ela não previu que tinha Ashley Tisdale, que era pior ainda. Que o Santa era mais fraco. E aí, foi uma energia negativa muito forte, não deu, né, menino? Não. Mas vai lá nos Estados Unidos no dia 24 de novembro aí, o especialzinho de Everybody Loves Raymond. Eu achava simpática, não acompanhei semana a semana, obviamente, né? Mas eu achava uma série simpática, eu gostava dos blocos de comédia da Sony. É porque pra mim Reunion faz sentido quando você tem uma fanbase, entendeu? Que aí, pô, vai valorizar aquilo ali. Você então está dizendo... Que os lovers não são a fanbase. Não são a fanbase. Pra mim, é fake news. É lavagem de dinheiro. Deixa eu dizer que os lovers não têm. Que absurdo. Eu acho que a galera tá viajando na maionese. É lavagem de dinheiro, com certeza. Um amigo, não fala muito de lovers, que hoje deu briga no grupo. Deu, né, menina? Até o menino saiu do grupo, né? Menina, não vi. Ele saiu? Não, depois me saiu. Mas por quê, gente? Porque ele quis. E aquele negócio, no meu grupo só fica quem quer. É isso. É isso. Né, gente? Ninguém obrigado. Do nada. Aí, você que não tá no grupo, tá perdendo esse tipo de conteúdo. Pois é, deveria estar. Teve até uma grande... Ah, inclusive teve até esses dias um grande embate sobre a latinidade do Bad Bunny. Né? Meu Deus, Bad Bunny, né? O sucesso da carreira dele, né? Vocês estão com tempo. Aí eu tava com muito tempo pra discutir aquilo, porque eu queria mesmo. Né? Bad Bunny... Gente, esse grupo é tudo de maravilhoso, pelo amor de Deus. É muito bom. Inclusive, tem várias pessoas entrando no grupo, né? Nessas últimas semanas, tem a galera entrando no grupo aí. De tanto que a gente fala dele aqui, mas ele é realmente maravilhoso. É, ele é maravilhoso, eu amo. Tem os quebra. É aquele negócio, se você for uma pessoa sensível, talvez não seja um lugar pra você. Isso, mas, né? Mas as pessoas brigam, mas na hora seguinte tá tudo bem, gente. Não sim, tem nada. Sim. Exatamente, mas é que às vezes a pessoa é sensível. A pessoa às vezes é o espectador do Big Brother Brasil, que vê agressividade, vê violência e fala, tortura não é entretenimento. Ou faz que nem o César, né? Não transa violência. É isso, quem tá no nosso grupo é mais uma galera fazenda. Entendeu? É isso mesmo. É dedo na cara. É mais uma galera fazenda, né? É, falando, ah... O grelão gigante tá batendo aqui, né? Então, não vou negar. É mais ou menos isso. É isso. Então, aquele negócio. É um grupo que a gente se gosta muito, a gente, né? Mas a gente também, quando pega na porrada, a porrada estanca, mas depois tá tudo certo. Uhum. Né? É isso. Tá tudo certo, tudo bem, todo mundo feliz. Tem até um menino que entrou lá agora, esqueci o nome dele, que ele até mandou uma mensagem fofa, né? Vou até procurar aqui no grupo. Ai, sim, querido mandou menino. Mandou uma mensagem super fofa que ele mandou. Ah, eu não vi. Eu sei que ele já ouve a gente há um bom tempo. Você até deu um coraçãozinho no comentário dele, não foi? Ah, então ouvi sim, amigo, desculpa, viu? Eu sei que ele ouve a gente há bastante tempo. Né? Mas que ele entrou no grupo não tem muito tempo. Foi ontem à noite que ele mandou. Ontem à noite. Foi a última mensagem do dia, se eu não me engano. Achei, Everton. Everton Azenha. Ia fazer um textão, mas só queria dizer que esse grupo foi um achado. Melhor lugar pra conversar sem os babacas que tem por aí. Hashtag time logado. É isso, página do Instagram. O babaca corta pra gente falando mal de outros influencers. Ah, mas hoje eu vim pra falar mal do podcast Wanda também. Semana passada eu falei mal do Michel Arouca, mas semana vem falar do podcast Wanda, né? Não, você falou pra nós, você não falou no grupo. O quê? Falou. Não, no podcast Wanda eu falei pra vocês só. É porque a gente não esconde. Não tem nada pra esconder. Né? Se ninguém paga minhas contas, eu falo mal do que você. Exato. A gente não tem nada pra esconder. Não temos o rabo preso com ninguém. O Sácia, quando me contratou pra minha opinião sincera. Não foi pra eu ficar de falsidade aqui. É isso. Sem falsidade, galera. É isso. Exatamente. E aí, menino, voltando aqui pras notícias amenidade, saiu a primeira imagem das personagens de Lena Headey e Gillian Anderson. numa nova série da Netflix chamada The As Abandonada, né? As Abandonada. Vai ser uma série meio coisa de faroeste, né? Pela foto vocês vão ver que é uma coisa meio... Eu acho uma faroeste. Coisa meio... Será que você é sapatão? Tá com cara, né? Ah, seria um mousse, né? Eu acharia ótimo se eu fosse. Achei que eu também, com... nossa. Lena Headey e Gillian Anderson, gostamos. Né? Queremos. E ainda vai, ter o, Lucas Till e o Nicky Robinson no elenco também, né? Dessa série maravilhosa. Que é briga de família, né? Briga de família, porrada, tá? Gostamos. Ó, vamos ver o que, tá dizendo aqui a sinopse, ó. São matriarcas de duas famílias diferentes, uma super rica, cheia de privilégio, e a outra uma família de órfãos e párias unidas pelo amor e a necessidade, tá? E é do Kurt Sutter, né? Quem gosta de Filhas da Anarquia talvez vai gostar dessa série. Eu gostava. Então é do Kurt Sutter. O que mais a gente tem aqui? Menine! Nicole Kidman separou, né, menino? Depois de 19 anos, separou aí de Kit Urban, né? Acabou esse casamento. E na sequência do fim do casamento, a Paramount Plus renovou a Operação Lioness pra terceira temporada, né? Que é uma série produzida e que também tem a Nicole Kidman no elenco, né? que não tem a Nicole Kidman no elenco, menino? Então, assim, ela já entrou aí pra fazer esse lacre, né? Pra poder mais um trabalho. É, eu amo. Amo muito. Menino, foram perguntar pra Ryan Murphy aí o que, ele quer ver mais, né, nas temporadas de Monster. Porque essa semana, né, a gente tá gravando na quinta-feira, amanhã, sexta-feira, estreia o Monster do Ed Gein. Né, Ed Gein? Ed Gein. E perguntaram se ele não faria uma temporada sobre o Luigi Mangione. E ele falou assim, que tem muita vontade de fazer. E a gente também quer que você faça, que você vai botar um gostoso lá. Né, porque ele vai sexualizar o Luigi com os homens e tudo, né? Porque ainda inclusive, mais pode ser o menino, né? Inclusive pode ser o menino do Monster do ano passado. Porque é a cara dele, né? Então. É a cara dele. É verdade, é a cara dele, eu aceito. Entendeu? Mas ele falou que o caso ainda tá rolando. Então tem coisas pra acontecer e aí ele acha que vai esperar um pouquinho. Mas que, assim, é 95% de certeza de vem aí. Olha, gosto. É, até porque a gente tem agora o Ed Gein esse ano, tem a Lizzie Borden no ano que vem, né? Então, quem sabe aí na quinta temporada não vem o Glorioso aí. Amanhã, é de manhã, amanhã. O assassino de calcinha. Assassinou a calcinha toda. Exato, borrou toda. Ai, que ótimo. Assassino de calcinha, foda. Menino, quem ganhou aí o emprego, né? Patrícia Clarkson, que não tem nada a ver com a Kelly. Ai. Vai ser a mãe de Minka Kelly em Ransom Canyon 2, né? Essa série também que todo mundo comentou e ninguém viu, né? Amiga, eu e Diego vimos, né? E a maior série da vida do Diego, filho. Diego é o maior ranceiro do Brasil. Maior ranção. É. Tá bom, né? E aí, Patrícia Clarke vai ser a protagonista. Inclusive, não, essa é uma das séries que Zanon tava falando na semana passada que eu falei que ia continuar e não continuei. Olha aí. Como todas as outras séries. É, que você pois falou. É. Exatamente, não acredita em mim, galera. Que absurdo, que isso? Não confia em mim, nem eu estou confiando demais. Eu amo. Essa semana também confirmaram que a gente vai ter o segundo filme dos Simpsons, né? Vamos ter aí Simpsons 2, o filme. Olha. Confirmaram. E ele vai chegar nos cinemas em 23 de julho de 2027. Eu valorizo bastante. 2027. E vai ser exatamente quando tá fazendo 20 anos do primeiro filme, né? Que saiu em 2007. Ai, mentira. Gente, eu tô muito velha. Meu Deus, tô super velha. Amiga, tudo que a gente fala hoje em dia é há 15 anos, há 20 anos. Aí a gente vê que tá, né? Mas quando fala assim, há 15 anos, pra mim você tá falando de 1995. É, só que não, né, amiga? 95 você tá falando de 30 anos, né? Ai, que ótimo. Não, gente, a regra é clara, né? 95 faz 5 anos. Graças a Deus. Porque a gente nasceu, eu e Sassi, pelo menos 86, e a gente tem 20 e pouquinho, né? Olha aí. É isso. 26, 27 ali. É por ali, né? Você vê que minha conta já não condiz, tipo assim, 95 faz 5, 86 faz 20 e poucos, né? Mas é assim, e aí... Porque a gente vive nos anos 2000, né? Uhum. Sim, a minha playlist diz isso, inclusive. Uhum. Né? E lembrando que o Simpsons foi renovado até a temporada 40, né? Que vai ser ali na temporada 2028-2029. Olha aí. Vão chegar a marca inacreditável de 846 episódios. Quase um Nerdcast, né? Quase um Nerdcast. É isso. E a gente aqui lutando pra chegar no 500, né, menino? Que loucura. E Léo, chegou. Vocês viram, né, menino? Que loucura. E aí, vidas? Ainda estamos aqui, vida. Ainda estamos aqui. É isso, a mesma frase de Zanon. É. Combinaram. Não fala vida, que me dá vontade de chorar. Vida, devolva minhas fantasias, né? Exatamente. Eu sou muito fã do KLB. Que... Amo, eu também. Quem arrumou um emprego, menino? Na verdade, arrumou um emprego fixo, né? Porque emprego já tinha. Scott Speedman, né? O nosso querido Dr. Boca Murcha. Ele vai ser protagonista de sua própria série na ABC, tá? Olha. É, queridos! Ele vai ser protagonista de sua própria série, chamada RJ Decker, que tá confirmada para estrear no começo do ano que vem, né? E ele vai ser aí o protagonista aí. Rio é baseado de Janeiro, no... né? Rio de Janeiro, exatamente. Ele é baseado numa série de livros, né? Chamada Double Yummy. Né? E que segue aí um investigador particular, né? Um PI investigando casos aí na Flórida. E eu achei que tá com muito uma vibe Magnum. Assim, vou mostrar a foto pra vocês. Pra mim, é obviamente, né? Sem o corpo do Magnum. Pessoal. Né? Afinal, é Boca Murcha, né, gente? Não podemos esperar muita coisa. Boca Murcha tava todo. Assim, né? num dia frio de inverno. É, levando em consideração que Boca já tem uns mil anos, né? É, pois é. Ah, eu... A gente já não sabe se é aproveitava demais essa boquinha murcha. Quantos anos Boca tem, gente? Vamos descobrir. Uns 55? Acho que menos. É? 50 anos. 50 anos. 50? Então ele nasceu lá por 1950, né? Uhum. Sim. Por aí. Sim. Mais ou menos. Foi tipo isso, né? E aí a série estreia no começo do ano que vem, né? E aí provavelmente vai desfalcar aí o grande elenco de Grey's Anatomy, né, gente? Poxa, que barra! Chateado. Complicated. Muito chateado. Inclusive, hoje tivemos aí fotos, né, da comemoração de 450 episódios de Grey's Anatomy. Né, que eles vão completar no episódio 2 da temporada. Né, que terminou no 448. Aí no episódio 2 da temporada a gente vai ter o episódio 450, né? E tá todo mundo que tá vivo, né? Pelo menos por enquanto. Na série, né? Aí, ó. Xandrinha, né? Owen, Dr. Cobalto. Tia Jo... Xandra? Tia Xandra. Tem a Tia Xandra e a Tia Xonda. Amo. É. Olha, Xonda ainda foi. Foi, aí temos aqui Sapatão de Óculos aqui do lado de Xonda, que eu acho que ela é a showrunner do momento. Né? Sapatão de Óculos. Desfém. Ai, que ódio. Aí temos Wade Jackson também aqui, né, Grande Catarina. Ben, que é a diretora, né, da série. Que bem deu, bem assim, deu uma ampliada aqui no outdoor aqui, menino. Deu uma ampliada no outdoor. Outdoor aqui, olha a minha setinha. Ah, entendi. Deu uma ampliada no espaço de anúncio. Advertiser. Link, né? Dr. Costinha, Helm, grande protagonista de Grey's Anatomy. Mike Chang, o novo interno avulso, né? Que transou com a... Simone, cadê Simone, gente? Simone não tá aqui. Ih, morreu. Morreu. Mike Chang, né? Marido de Meg, doutora Tédio. Só famosos. Aí no outro tem Boki, né, menino? Que Boki é essencial pra essa série. A maior de todas, Boki. Amamos. A enfermeira figurante do episódio 1, hein? Exatamente. Ela é a única que tá no elenco, junto com o Dr. Cobalto e Miranda, desde o primeiro episódio. Ah, que delícia. original do samba. E aí aqui a gente já tem Simone, né? Simone apareceu aqui, ó. Doutora Sad Cut. É, foi Natal, né? Então, é isso. É Natal. E Grey's Anatomy volta semana que vem, né, menino? Grey's Anatomy está de volta, as nossas rotinas, os nossos dias, alegrando nossa vida. Vai ter no Starcer Plus? Vai, com certeza. Porque eu nunca nem reinstalei o servidor de torrents no meu PC novo, amigo. Com certeza vai ter no Starcer Plus. Ah, se tiver no Starcer Plus, sou capaz de eu acompanhar só pra ficar falando mal. Olha aí, essa não vai nem precisar muito saber o que aconteceu nos últimos anos, não, que é, nada não faz diferença. É. E qualquer coisa eu pergunto pra vocês aqui. Ótimo. Vai ter muito no Starcer Plus. Vai ter muito. Aguardem. Menino, o CW soltou aí as datas, né, daquele filme maravilhoso, que um vai ser protagonizado por Cat McNamara, o outro por Amber Riley, né? E vão ser 6 semanas seguidas, tá? Opa, aí eu já até lanço aqui pra vocês. Vocês vão querer comentar essas obras da sétima arte? Vai estar no Starcer Plus? Vai estar no Starcer Plus. Se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem comentar essas obras-primas do cinema, teremos no Starcer Plus. Ah, então vamos embora. Estamos na chuva, entendeu? É isso. Acho que uma sequência que tem Amber Riley e Cat McNamara precisa, né? Desse... Exato. O primeiro vai ser com Catzinha McNamara no dia 16 de novembro. Né? Aí na semana seguinte vai ser eu com a Danielle Panabaker. Amo, Dani. Aí no dia 30 vai ser o de Amberzinha Riley, né? Aí no dia 6 de dezembro vai ser com a moça de Shadowhunters. Ô, louco, né? Emerald Tobaia, né? Que vai fazer Emerald é a era boa. Ela é uma das boas atrizes de Shadowhunters, uma das duas. Mas o par romântico dela vai ser uma pessoa que saiu de Famous in Love, então... Eita. Aí depois a gente vai ter um outro filme, né, que é Receita para o Romance, que aí não tem ninguém famoso aqui. Famoso. E vamos encerrar com Philippa Levereaux, de Gossip Girl. Catherine Gallagher, né, que vai ser no dia 20 de dezembro, mas aí a gente já vai estar de férias, aí não vamos ver. Qual que é o nome do que você falou que não tem famosos? Não tem famosos, é o Recipe for Romance. Vou conferir aqui, que é capaz de eu conhecer alguém, né? Conhecer o Porque um dos protagonistas vai ser do Days of Your Lives, né? Que é a novela. Uhum. E o outro protagonista é do Adam Projects, que eu acho que também ninguém assistiu. É, vamos ver. Aí eu acho que deu uma pegadinha, né? Mas a partir de novembro, então, teremos aí esses grandes filmes, né? Começando com Montana Mavericks. Vamos acompanhar aí, então. Stay tuned. Cara Montana. Essa semana também tivemos o trailer de nova série da Apple TV Plus, né? Chamada Down Cemetery Road, que no Brasil acho que ficou Mistério em Cemetery Road, com Emma Thompson e uma das atrizes favoritas de Leózio, Ruth Wilson. A nossa grande. Como é o nome da querida de Paradise? Paradise? É que eu sempre falo que as duas se parecem. Juliane Nicholson. Isso, que acha as duas uma fuça da outra. Grande Sinatra. Grande Sinatra. Isso, Sinatra. Né? E a menina Emma Thompson é uma investigadora nessa série que recebe um caso aí da Ruth Wilson, né? Como é isso? E quando ela vai investigar, as coisas é mais sinistra do que parece. Bagulhos sinistros. Bagulhos sinistros, exatamente. E assim, eu vou animado porque vai ser dos mesmos criadores de Slow Horses, né? Que é uma série que eu gosto bastante. Então, acho que promete. Né? É, tava aí, rolando aí a nova temporada, Slow Horses já. Todo mundo que gosta de Slow Horses gosta. Sim. Todo mundo quem? Todo mundo que gosta. A família Slow Horses existe, já. Olha aí, é a mesma da Everybody Loves Raymond, né? Não é uma família extensa, mas existe. Agora você vê, Sassi numa semana fala assim, não tem paciência com série lenta, na outra a Slow Horses. Olha aí. Ah, garoto! A lentidão está no nome da série, não tem como negar. Pois é. Pô, mas se tem uma coisa que Slow Horses não é, é lenta, até porque ela só tem 6 episódios por temporada, então. Ah, é mais dinâmica que da outra vez. É uma série aceleradíssima, que é uma série de espionagem, né? Uma série de casos, polícias. Olha, mas não seja por isso que tem muita série que tem 6 episódios, que assim, é uma vida pra passar. Não, mas é lacre, é lacre, É lacre. Se não fosse lacre, eu não tava assistindo. Lacre Horse. Menino, vamos ter aí em fevereiro o Super Bowl 60, né? E foi confirmado na semana passada, né, que Bad Bunny vai ser o artista do show, né, do Super Bowl. O grande, grande Bad Bunny. E famoso, vai ter? Bad Bunny? E entendi. Latino, vai ter? Bad Bunny, né, que ele é de Porto Rico. O latino vai fazer feat com o Bad Bunny? Exatamente. E sabe quem também vai fazer feat nesse show? O Ice, né, porque o Donald Trump falou que vai botar o Ice lá. É. Bad Bunny Fit Ice, amo. Ice Ice Baby, né? Né? Exatamente. Vanilla Ice, como? Orgulhoso, foda. Que ódio. É a única forma do Vanilla Ice ir pro Super Bowl é através do Ice mesmo, representante. Aí. Ai, ai, que ódio. Então, vai ter aí o Bad Bunny, né? Um grande, grande hit, é o grande mousse. Para o os fãs de Bad Bunny, né? Para quem gosta, né? Sim. Isso a gente tem que dar o braço a torcer, que ele é realmente muito saboroso, Bad Bunny. Sim, ele na campanha da Calvin Klein, cara. Nossa. Ele serve conteúdo. Nossa, o que ele serviu nessa campanha foi uma sacanagem. Ele serve demais. Então, assim, tem a nossa atenção por isso. É. Mas hit não tem, né? Ah, não. Aí menino, dizem que sim. É que ele é um dos artistas mais ouvidos do Spotify, né, menino? Mas é porque aqui no Brasil, ele realmente não tem penetração. Ele é um artista que não é... Ele não tem porque ele não quer. Porque se ele quiser, meu filho, ele vai ter muita penetração. Ah, vai ter só penetração, né? Vai que ele é só da Guimarães. Olha aí. Ai, eu amo. Menino, Paramount Plus aí adiou, né, Um Lugar Silencioso Parte 3. Agora vai sair no dia 30 de julho de 2027. Uma semana depois do Simpsons, né? Loucura. Faz só 20 anos, né? Como é que é? Eu nem vi aquela prequela do Lugar Silencioso. De um? Não precisa ver não, menino. Não. O que eu gosto... Não precisa ver nem o segundo, né? Que é igual ao primeiro. Mas com o Cillian Murphy, né? Nossa. Grande aquisição. Que ódio. Ai, ai, meu Deus do céu. E, menino, semana que vem, né, no dia 8, se eu não me engano, nós vamos ter a primeira apresentação ao vivo das cantoras do Guerreiras do K-Pop, né? As de verdade. Amo. Elas vão se apresentar de vela. Ah, eu sofro que tem uma parte em coreano nessa música. E aí elas vão se apresentar no Jimmy Fallon, né? No próximo dia 8. Aí vai ser muito legal, com certeza. Amo. Ah, mas eu queria as do filme. Eu também. Ah, essas só no Oscar. Iria no show ao vivo delas. Correria muito. Amo. Amo, né? Então, sucesso demais. Sucesso demais. Vem aí. E semana que vem também teremos a morte de Odete Reutemann também aí, né? Amanhã, segunda-feira, vamos ter a morte de Odete Reutemann. Inclusive, eu estava falando em off com o Zanon que a gente vai ter que comentar semana que vem. Porque eu nem vejo essa novela e vou ver essa morte. É, aí. Não, o Brasil vai parar pra ver a morte de Odete Reutemann na segunda-feira. Tem que parar. Mas assim, quando a Odete morrer, vai deixar mancha de sangue? E se deixar, é só usar homo multiação? É Vênus, no caso, que é pra tirar manchas. Olha aí. Mas é que é a Omo que tá pagando, né? Ah, é a souvenir, né? Você passa uma tinta em cima, vai se cobrir a mancha. Eu, menina, eu vi uma cena de Dona de Mim, que era a Clara Monet com... Ela tira uma lata de tinta de souvenir debaixo do sovaco, no meio da cena, e começa a falar, porque eu tenho essa tinta aqui. Eu falei, minha gata, o que tá acontecendo? Ué, não achou orgânico? Achei super. Igual a cena de Afonso Reutemann com Raíssa, né? Falando do homo. Sim, que teve vários, né? Que a cena já é maravilhosa, que Afonso tá falando do reaparecimento do seu irmão, né? Aí, como é o nome da querida? Solange Lacração. Solange do Pai. Aí, Solange Cherry fala assim, se ele for compatível, meu querido, pode até ressuscitar. E aí... Tem mais umas duas frases, de repente, ah, vou ali lavar rapidinho, um ciclo rápido do homem. Ele falou, ah, é rapidinho assim, ela, pois é. Falei, nossa, que... Gente, Sério, pensa assim, você lutou a sua vida inteira pra ser um ator respeitado, fazer uma novela das nove, realização de um sonho, aí tu tem que virar do nada um influencer, assim, agir naturalmente, fazer uma propaganda. Não, a Solange é a que mais, a Solange é a que mais tá vendendo nessa novela, né? Porque no, nesse capítulo passado teve o Homo, no anterior foi a Suvinil, e no capítulo anterior foi a CIMED, porque o chá de bebê dela foi patrocinado todo pela CIMED. Mas se fosse realmente um texto que entrasse ali no meio, ok, pro ator, né? Realmente tem que fazer isso aí no meio da cena. É muito ruim, é muito ruim. Mas pense que, olha só, você tá vendendo sabão e pó. Aí você vai escrever uma cena pra incluir a porra da propaganda. É melhor botar avulso, deixa aí, passou. Ai, melhor quebrar a quarta parede, né? Botar Alice Wegman mesmo, como Alice Wegman falando. Exatamente. Ah, sensacional. Ai, gente, puxadíssimo, meu Deus. Mas assim, vocês estão acompanhando aí o apagamento de Raquel, né? A grande protagonista de Vale Tudo. Que tá... Sim, estamos aí, infelizmente. E aí eu queria saber, será que a Odete morrendo, Raquel ganha alguma chance de novo de brilhar? Ou vão com aproveitar certeza pra enterrar? Bichinho. Com certeza não, vai ficar com Deus, ó. E mandar ela de precisa ser presa amanhã, né? Aham. Que barra. É. Complicated, né? Eu amei o povo falando que se a Manuela Dias tivesse mais umas duas semanas de novela, ela fazia o plot da Heleninha envenenada com metanol. Ai, eu amo. Eita, menino, postaram uma foto aqui do Guguzinho, né? O filho do Cucu. Mandaram um grupo para apreciação, né? Apareceu aqui no feed. Não, Guguzinho. Mumuzinho. Aliás, também semana que vem estreia aí The Voice Brasil, né? Também, amanhã, segunda-feira. Nossa, Guguzinho. Tá virando Guguzão. Né? Mas isso aqui é para compensar a total falta de carisma que ele tem. Ele tava no Domingo Legal semana passada, menino. E ele é muito sem carisma. Ah, menino, mas... Não tem precisa, pessoas que não precisam, hein? É, não precisa, não. Só que ele fala que ele quer ser apresentador de TV, né, amigo? Pra quê? E aí, né? Porque ele quer aquele dizer, negócio. Né? O filho do Fausto tem carisma. Eu gosto do João. Eu acho que ele é carismático. Mas o filho do Gugu não tem carisma nenhum, menino. Ele é muito fraquinho. Sem condição nenhuma. Fraquinho ele não é, não, amigo. Ah, não. Agora ele tá realmente fraquinho. Falar em fraquinho, né, menino? Jesus Light, né? Entrou aí pro Privacy, né? Opa! Jesus Light entrou pro Privacy. Achei que era pra Fazenda. Não. Na Fazenda a gente só tem o Dudu Camargo mesmo. Uhum. E tá maravilhoso. Gente, o tanto que eu tô rindo com essa Fazenda Nova é uma sacanagem. É uma sacanagem. Tá muito boa. O elenco realmente... Não à toa tem um grupo chamado que é o Grupo do Caps. Né? Meu Deus. Tem um grupo que é chamado Grupo do Caps. E por acaso a nossa usurpadora tá lá, né? Por acaso, amigo. Por acaso ela tá lá. Aí tem a Miss Bumbum, né, menina? A Miss Bumbum, que ela fica xingando a mulher do Belo, de estelionatária, fala que ela toma muito... Anabolizante. Anabolizante, fala que ela tem um grelão gigante. Inclusive, ela soltou essa do grelão no ao vivo, foi maravilhoso. Ai, gente, se eu tivesse no meio de uma briga que alguém acusa outra pessoa de ter um grelão, eu ia ter um ataque de riso. Não acredito. Eu vou ver se eu acho aqui. Porque ela falou do grelão da mulher umas duas vezes, assim. Né? Isso quando elas não soltam estelionatária, criminosa. Ah, estelionatária foi muito foda. Isso foi mesmo, muito foda. Eu fico me perguntando se esse povo fica pensando assim antes. Pai, vou arrumar briga com aquela ali pra falar do grelão. Ou se é algo realmente natural. Amigo, é uma coisa muito natural, porque ela é assim. Ela é como se fosse uma entidade da Andressa Urach, assim, sabe? Não por coincidência, ela é uma Miss Bumbum também, né? Então, é incrível, assim. Eu realmente fico, assim, petrificado. Completamente, né? Eu fico. Vamos ver se dá pra ouvir. Que foi nessa parte aqui, no final. Boa noite. O grilo deve estar imerso de tanta boba que você toma, esse grilão. Adriana Estadura, boa noite. Esse grelo. Bom dia, Dom. Porra, eu passei por uma experiência parecida. Esse grelão ovo. Esse grelão ovo? Esse grelão ovo, a voz. A voz grossa. Depois me lembra de contar pra vocês a minha experiência. Conta, por favor. Não pode entrar no ao vivo? Não, até pode, não teria problema. Eu voltando do médico ontem, aí tava ouvindo os áudios da doença minha, que eu tava contando a barra que eu passei lá pra fazer o exame, não sei o quê. Aí a sobrinha minha falou assim, menina, eu também passei por essa barra. A mulher me furou toda, não sei o quê. Aí falou, peraí que eu vou chamar minha chefe. Aí chamou. Quando ela chamou, isso tudo eu tava ouvindo no corredor do prédio, tá? Ela me mandando esse áudio. Ela falou, aí veio a chefe dela. Pô, a chefe dela... Sabe a Miranda Bailey? Então, era assim, era uma Miranda Bailey e tal. Aí veio, aí saiu um vizinho meu. Mas a gente cortando a história do garoto. Calma aí. Aí o meu vizinho saiu, aí ela continuou falando, ela, uma Miranda Bailey, uma bucetuda, uma mulher bucetuda. Cara, meu vizinho ficou roxo e eu, pior. Aí seu vizinho falou, mas a Miranda Bailey não é pra ser tudo. Só faltou ele falar isso. Eu fui a Adriane Galisteu, né? Boa noite. Boa noite. Caralho. Ai. E o grupo do Caps, gente, é uma coisa, assim, de outro mundo mesmo. Ontem eles ficaram disputando que tem um grupo, tem um grupão, né? Que é onde tem grandes personalidades como Nizam, Michele Barros. O que eles fizeram? Eles decidiram por eles que eles iam confiscar toda a comida da casa e as pessoas só podem comer quando eles deixarem, na quantidade que eles deixarem. Né? Os donos da bola agora. Exatamente. Falaram que as pessoas não podem abrir a geladeira, uma desgraceira. E aí, essa madrugada, o grupo do Caps foi e começou a encontrar os esconderijos e começaram a comer as coisas de madrugada. Olha aí, foram fazer a mulher da casa abandonada. E aí começou a ter uma rinha de tomar punição, né? Porque na fazenda, se você faz coisas que não são permitidas, você toma punição, né? Fica 24 horas sem água, sem café, nananã. Então foi uma guerra de punição. E aí, depois do pau quebrando, o grupo do Caps foi lá pra fora da casa e começou a cantar Corinhos de Fogo. Ah, meu Deus. Enquanto o Dudu Camargo sapateava. Mas punição pra esconder a comida e confiscar não tem, né? Só pra quem comeu na hora errada. Faz parte do jogo. Aí. O fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrilha. Ui! Sapateia. É isso. Meu Deus, gente. Eu tô maravilhado. Também tem um vídeo maravilhoso da Carol xingando a mulher do Belo em vários idiomas, né? Ela não satisfeita em chamá-la de criminosa, estelionatária, ela também começa a chamá-la de disgusting bitch. É maravilhoso. Ai, meu Deus. Disgusting bitch. Eu achei. Porque eu tô obcecado. Eu tô obcecado pela Carol, gente. Eu tô obcecado por ela. Porque ela é uma personagem muito boa de reality. Cadê? Vamos lá. Cadê? Súcia! Disgusting bitch! Súcia! Eu amo. Parece. Súcia! Disgusting! Period pig! Essa pessoa não é seu filho. Fucking pig! Eu amo muito, gente. Eu tô obcecado, assim, pela Carol. Ela é uma personagem muito boa, gente. Ela falando. E quando ela começa a falar em espanhol e português com a usurpadora, gente, também. Muito foda. Enquanto isso, no Big Brother, 5 casas de vidro e vamos trocar personagens no meio do jogo, né? Sim, menino! A Cunhã da Fazenda, gente. A Cunhã da Fazenda é inacreditável. Ela é muito boa, a Cunhã da Fazenda. É um Moxi, né? Já fiquei sabendo. Ela é muito boa. Ela cai pra dentro. Ela não tem medo, não. Ai, ai. Ah, muito foda, gente. Muito foda, muito foda, muito foda. Mas vamos então voltar, aproveitar que Zanon voltou e vamos falar de Drag Race UK. Ah, por quê? Volta, Zanon, volta. Eu e a Amanda já comentamos na hora que você tava off, você pega aquela parte. Isso, eu fiz que já foi. Mas o Leozio não estava aqui. O Leozio chegou agora. Ai, Drag Race tá falhando, né? Menino, eu tenho que dizer, como eu falei pra vocês, que eu não odiei nenhuma Queen a princípio, né? Uhum. Mas depois, mais pro final do episódio, eu comecei a odiar a Melody Queen 2.0. Pelo amor de Deus. A Melody Queen UK, né? Que é a Tyrese. Eu comecei a odiar ela. Quando ela começou a chorar, não consigo, gente. Pra mim já deu. Foi ela que foi um escroto na entrevista e depois falou, ai, não rolou conexão. Foi, não foi? Ela foi dando patada no Blendine e falou assim, ai, não entendi porque não deu muito certo. Eu falei, porque no caso você foi uma vagabunda. Exato. Eu falei pra Amanda que a melhor parte desse programa foi quando tinha drags de outras franquias que trouxeram um carisma, né? Porque... Então, mas eu acho que o desafio não ajudou. Eu vi que o Sassi elogiando o desafio por, né, em comparação à Mini Challenge do Brasil. Ah, sim. Mas na verdade é aquele era o Maxi Challenge, porque só teve uma passarela comum depois. Sim. E aí eu achei fraco, porque assim, gente, pra mim, talent show no começo. E é isso, não tem que fazer outras coisas. Eu acho que toda a passado foi, né? Foi. Ano passado foi o talent show no primeiro episódio. Não, mas assim... Vimos nossa avó cantar pela primeira vez. Esse começo aí me lembra o começo da sétima temporada de Drag Race, que foi tipo um desfile lá no começo com duas roupas e no final... E depois que falaram que era tipo um mini desafio e depois era o maxi desafio com outra... Só uma run aí com a roupa típica e tal. Mas assim, eu acho que é um acúmulo dos dois, então... Sei lá, ficou esquisito o jeito que eles dividiram no final, né? Que também aquele hometown lá tinha um negócio bem zoado, né? Que elas se vestiram. É, porque não dava pra julgar por isso, assim. Tipo, eles... Eu entendi que eles botaram no bottom quem foi ruim na entrevista mesmo, quem foi muito ruim. E as outras a gente meio que aceitou que eles foram botando no top, mas ninguém se destacou muito, né? Porque era um desafio que também não tinha como. Não. Não dá pra mostrar, né? É igual quando teve no ano passado o desafio da música, do ano passado, não, na primeira temporada do Drag Race Brasil, que foi a música que foi Vem Mozão e a outra lá. E você, como é que você conhece a drag lá daquele jeito, né? Tinha que ser todas as da franquia, tinha que ser primeiro talent show pra você conhecer como é que é, e daí que você continua, né? Agora eu tenho que falar que eu adorei a nova twist pra poder salvar quem a RuPaul quer salvar, né? A vaca, né? A vaca mugindo, né? A vaca mugindo. Ah, não, o ovo é no Slade, né? Aí é a vaquinha. A vaquinha. É. Agora uma coisa que, assim, obviamente eu não sou um grande conhecedor do universo Drag Race, eu sou um infante ainda nesse universo, mas eu achei as drags dessa temporada do UK todas muito parecidas. Achei elas todas muito parecidas no mesmo tipo, assim, né? Até porque a maioria delas são todas brancas, mas são brancas muito iguais. Acho que eu vou ter uma dificuldade de descobrir quem é quem, entender quem é quem, né? Eu sei que a Catherine Feelings tem o dentinho torto e o dentinho só na goiabinha. E aí eu consigo diferenciar ela. Tem boca de velha, boca de boqueteira. Mas as outras, assim, eu acho muito, muito parecidas. Mas eu gostei dela, gostei da Bonnie and Clyde. Ah, eu adorei Bonnie and Clyde. Eu não consegui diferenciar nenhuma ainda. Eu gostei de Bones. Eu achei bem boa aquela roupa Bones. Dela. Fiquei chateada que ela não foi pro top 3. Mas e eu achei a Nyan Bella belíssima. Eu acho que essa impressão que você teve, Sassi, é muito do que foi a temporada americana passada também, que é muita drag novinha. É, muita drag então, novinha. Assim... Não existe muita personalidade no trabalho, assim, sabe? Não tem muita experiência. E eu acho, por um lado, eu entendo que, assim, as drag véia que estavam dispostas a participar de Drag Race, provavelmente, né, já, né? Ou se foram, ou acabou o dinheiro. Ou também falou assim, não, vou participar, né, porque vovó Lavoie tava pronta. Exatamente, foi roubada. Então, assim, acaba que as novinhas estão mais dispostas, tem mais um dinheiro pra gastar em look aí. Mas acaba que a gente perde mesmo essa variedade. É, eu achei elas todas muito... Achei tudo muito pasteurizado, assim, né? Sim. Não sei se... Espero que melhore, né? Até porque a velha fica muito animada no Reino Unido. É outra velha. Eu fico impressionado. Ela vira outra pessoa no Reino Unido, gente. Ela vira outra pessoa. Ela deve ser o ar, né? O ar do Reino Unido. Ela deve ter uma clone no Reino Unido, né? Às vezes tem um homem lá no Reino Unido. Uma clone boa, né? A clone funciona. Às vezes ela tem um homem no Reino Unido que dá uma bela pirocada nela e ela fica lá, né? Assim. Que ela fica muito animada, muito agitada, tudo ela ri, tudo ela, né? Ela realmente se investe, né? Agora, Michelle Visage, gente, tô dando uma cansada de Michelle Visage, hein? Menina, ela tá só o Monjaro, né? Ela tá só o Monjaro. É como eu queria estar, inclusive. Exatamente. Divide aí, Michelle, por favor. Só a cabeça do Zempic, né? Eu queria muito estar. Né? E eu também reparei que tem uma drag, esqueci o nome agora dela, mas eu achei que ela quis vir numa vibe meio da vencedora do ano passado. Da Kyra. Achei ela querer ser uma sempre coisa meio tem uma que tenta emular. Né? Eu achei, assim. Que eu acho que é a Ellie Vosk, eu acho. Ou é a Sally, não sei. É uma que veio com a cara toda pintada com os negócios preto, né, na entrada dela e tal. Eu achei que ela queria... meio que emular a Kyra. A única emulação que eu vi foi a da Melody Queen. Não só no choro, né, amiga? Mas com a roupa full banga também. Full banguíssima! Ai, ai, ai. Muito londrina a outra também, com o relógio na cabeça. Olha. Ai, full banguíssima, gente. Mas eu achei que vai render, assim, entretenimento. É, eu tô esperando que seja isso. Eu não sei. Nesse primeiro episódio eu não senti nada de nenhuma. Você falou a mesma coisa da temporada passada, quando eu falei que elas melhoraram. Então, mas você falou, temporada não sei quem, não tem ninguém. E depois você tava elogiando e dessa vez você disse assim, porque ano passado já começou com altas personalidades e tal, mas quando começou você falou que não. Não lembro, amiga. Contraditório. Foi mesmo. Você lembra que ele falou, você vai ver justo essa, que é só um monte de drag sem graça, não sei o quê. E aí veio vovó Lavoie e ganhou meu coração. Pois é. Perfeita. Oh. A gente gostava de bastante gente no começo do... A gente gostava. Tinha o que teve, a cara. O que teve. Aquela que o Leozio gostava dele de boyzinho. A Charity. Charity. A gente gostava de bastante gente, eu lembro. Até aquela que se achava muito, agora esqueci. Marmalade, eu gostava dela. Marmalade, era boa, verdade. Nossa, Marmalade me lembra a... Lil, né? Leo. Chanel. Chanel era péssima, mas era maravilhosa ao mesmo tempo. Chanel, verdade. Chanel era... Eu achei fubanguíssima também, a asiática, a K-pop. Achei demais, ela muito fubanga. Inclusive de hominho. Achei feiíssima. Desculpa aí, galera. Achei preconceito, hein? Achei. Asiafobia. Tia Chandra. Tivesse vendo Slayer, ia gostar de alguma asiática. Slayer tá tão bom, né, Léo? Tá maravilhoso. Mas eu amei rever minha Tessa Testicle nesse episódio. Menina, Tessa Testicle tava com um negócio tão apertado que eu tava com medo dela sair, né? Sair de dentro de si mesma. Sair a bota fora. Sim. E ela de hominho, né? Também, né? Tem saudade. Já vimos, né, amigo? Já vimos. Já. Queria ver mais. Tem um valorzão, assim. E eu amei ver minha Marina. Ai, gente, amo tanto Marina. A mulher fala, tô doente, tenho um problema, você quer... A Marina olhou pra ela e falou, work. Tá bom. Vai me avisando qualquer coisa. E o Paulo se cagando, porque o Paulo ama a Marina, mas não deu a coroa pra ela. O Paulo tá fazendo a Greg, né? Umas piadas sem graça, ela se cagando. Olha. Exatamente. Ela chamou só as faves dela também pra estar lá, né? Sim. Ela só ama que ela chamou que ela gosta pra estar lá das velhas. Safada. Não, mas é a piada das velhas. Não gosta muito, não, né? Oi? Essa Tessicle, ela não gosta muito, não. Não gosta nada. Ela gosta que é padrão, né? É, pode ser. Depois que ficou bombado, ela gostou. Ah. Eu amo. Aí quem não gosta, né? Mas eu amei rever a Angeria, né? Nossa vencedora aí do All Stars. Angeria? Ai, que ódio que ela ganha da Roxy. Mas ela é uma querida. Ela é ela. Ela tá sempre... E ela é a única drag de qualquer franquia que fala da franquia do Brasil e comenta todo episódio. Ela comenta de todos os episódios, todos. Olha aí, amiga da Greg. É. Olha aí. E eu já tinha ouvido muito falar também da Plain Jane, né? Tinha ouvido falar já dela, já. Uhum. Plain Jane foi a grande vilã da temporada retrasada. Muita gente tentou emular também no passado, não conseguiu, né? Graças a Deus. Porque ela usou aquele negócio que teve essa temporada, a Plain Jane tinha um ranking, né? Tipo, tinha o The Circle delas. É, o Rated Queen. Mas teve, acho que no Globo, não teve isso, ou não? Eu acho que teve um momento específico, né? Não foi, tipo, porque teve umas 3 semanas de ranking da Plain Jane. Ah. E a Plain Jane sempre botava a Ninfa, que foi a vencedora, tipo, pra baixo, assim, pra ela poder ganhar. Porque ela sabia que a Ninfa era boa, né? Então ela já estava lá embaixo. Correta, e aí, né? O povo ficou, meu Deus, como pode, ousado demais e tal. E a bicha era chata, desagradável, mas era, servia, né? Uhum. Eu amo chata, desagradável. E bonita também, de boy. Aí sim, né? É, querida. Mas eu acho que a gente tem que dar uma colher de chá, ver o segundo episódio, ver o que a gente vai achar, né? Eu acho que, né, apesar de ter sido um episódio longuíssimo, né, quase 1h10 de episódio. Mas é um padrão, porque todos os episódios tá saindo dos outros, é tudo esse tanto aí, 1h10. Verdade. Gente do céu, pra quê? O Slayer mesmo, o último episódio, é assim, foi bom e tal, mas ele não acabava. Eu falava, gente, já falta 40 minutos, já aconteceu tudo, você imaginar. Era um filmão, né? Uhum. Cada episódio é um longa-metragem. Uhum. É isso. Eu amo. Meninos, eu esqueci de falar nas nossas notícias e amenidades, né? Que fizeram os diazinhos do Lola, né? Do ano que vem, né? O Rolapalooza, grande Rolapalooza aí, né? Opa. 20, 21 e 22 de março do ano que vem, né? A menina lá, Lola, não sei das quantas lá, que tem a música que os jovens gostam, cancelou, né? Lola Young? Lola Tang? Lola Young, essa mesmo. Cancelou, Lola, né? Lola Tang é do... Eu sei que vocês fizeram no ano passado, né? Ah, verdade. Que é, na verdade, é o verão que mudou a minha vida, tá, gente? Eu sei. Então, menino, como é que ficou aí o line-up do Lola, né? O grande Lollapalooza. E o Lola é sempre aquela coisa, né? De descobrir qual artista vai cancelar em cima da hora, né? Então, Lola Young? Tem sempre aquela preocupação. Na sexta-feira, a gente vai ter o line-up, os protagonistas principais vão ser Sabrina Carpenter. Famosa. Uhum. Né? Deftones e Dolce. Tá? Não conheço. Dolce é o maior rapper do momento lá, né? Cara, eu queria muito ir nesse show da Dolce. A bicha achei é que muito a maior... gata. Gente, a mulher é muito bonita e as músicas assim, eu não gosto, não faz meu tipo, mas são boas, assim. São boas, são achei boas. Que a maior rapper do momento era a Ruth. E Raquel. Uhum. Ruth Boaz. Ah, Ruth Boaz. Adoro. Ela vai estar no Lola também, substituindo o Lola. É o empresário mega aí, queimando todo mundo. Uhum. E aí, dos artistas periféricos da sexta-feira, a gente vai ter o Kaigo. Conheço, a gente vai ter famoso. O Man I Trust. Vamos ter o Viagra Boys. Eu amo. Amo. É. Gente. Já tinha que atualizar, né? Tinha que ser o Tadala Boys, né? Tadala Boys. Aí eu amo que tem uns artistas assim que tem muito não nome de artista, que vai ter Edson Gomes e Aline Rocha. Eu amo Edson Gomes. Aline Diniz. E Aline Rocha. E além disso também vamos ter Terra Plana. Olha aí que mousse. Terra Plana. Deve ser irmão da Brandy Jane, né? Gente, artista bolsonarista. Vamos ter Negra Lee, né? Negra Lai. E Scalene. Scalene eu conheço. Esse Negra Linda faz show. Ah, Scalene eu lembro do vocalista, que era um sabor. Não sei nem se tá bonito ainda. Acho difícil. Aí no sábado, menino, a gente vai ter Chapel Rowan. Famosa. Headliner. Diva. Vamos ter o Scryla. A filha de Paula também, vai ter lá, né? Bracho? Não. Não. A Carocela, né? Ah, tá. Vai ser ótimo se a blogueirinha estiver lá também fazer um encontrão. Vai ser show. E Lewis Capaldi também vai vir aí, né? Ele que voltou a fazer shows, né? Voltou a fazer shows aí depois que ele ficou mais de um ano cuidando da saúde, né? Eu acho que ele tem Tourette, uma coisa assim, né? Ele tem uma síndrome bem braba. Né? Uhum. Além disso, também vamos ter Marina sem os diamantes, né, menina? Artistas periféricos. Marina né? Summers. Vamos ter um grande grupo chamado Foco em Grupo. Quê? Né? Quê? Aham. Foco em Grupo. De focas? Foco em Grupo. Parece que sim. Né? Vai ser o pessoal da selfie lá no palco. Vamos ter o Cidade Dormitório. Quê? Né? Cidade Dormitório. Você para de ficar inventando o nome de banda. Vai ter o Varanda. Eu pensei que era o Varão. Ai, não mexe com o meu Varão. Vai ter o Varanda e vai ter o Arthur Menezes, né? E tem o grande outro, Arthur. Né? Grande Arthur Menezes, Arthurzão. Arthurito. Vai ter... Tem outros aqui, né? Mas é o dia tem... da Paola mesmo. É o dia da Paola. Ah, e no domingo, né, pra encerrar, a gente vai ter Tyler, the Creator, né, que é coisa de jovem. Porra. Também. É. Vamos ter Lourdes, né, Gloriosa Lorde aí também. E Turnstyle, que eu não faço ideia de quem seja. Aí a gente vai ter dos periféricos, né, vamos ter uma banda que já não gosta, que é Cat's Eye. Amo, maravilhosas. Eu fiquei muito triste que se Chapéu e Cat's Eye fossem no mesmo dia, eu até ia pro Lola, mas não vou. Ai, que mentira. Menina, eu me esforçava pra ver as duas no mesmo dia, eu ia ficar lá no fundo, né? É, aquilo, né? Ver, entre aspas. Eu ia comprar um binoculinho, ia ficar lá atrás, assim, vendo. Ai, a senhora do Titanic. Eu amo. Aí vamos ter outra mais dos GLS, né? Que é a Addison Rae, que eu acho ela pavorosa. Eu acho que muito isso, ruim. Gente? Eu acho a Addison Rae muito ruim. Eu achei que você gostasse dela. É. Não, eu gosto da Madison Beer. Ah, não. Não, não, Addison Rae não gosto. Tem a musiquinha que você adora? Não, a Addison Rae é do Diet Pepsi. Eu não gosto. Menina, qual que é a música que canta lá Revolving Doors? É Tate McRae. Ah, tá. Ah, é, eu tava achando que era Tate. É, eu também achei que era essa. Pra mim, a Tate veio no Rollapalooza do ano passado, né? Veio. A gente veio no Lollapalooza do ano passado. Perfeita, tudo de bom. Mas a Addison Rae eu não gosto, mas eu sei que as bichas gostam muito, né? Mas eu não gosto. Qual que é a música da Addison Rae agora? Menina, as músicas bosta, as músicas ruins, né? Eu não vou botar aqui, porque senão vai dar direito autoral. Né? Não, mas é, a mais famosa dela é Diet Pepsi no momento. Né? E como a gente tá tudo, tem que deixar o açúcar baixo mesmo, então. Pepsi Diet é tão ruim, credo, odeio. Eu gosto de Pepsi Black, inclusive tem uma garrafa. Pepsi no geral, não Dante. Não tô precisando. Vira minha Coca Zero. Aí, além disso, a gente vai ter as grandes bandas. Balu Brigada, né? Obrigada. Famosa. Mundo Livre SA. Né? Tá infantil esse dia? É. Parece. Bambu Luá. A gente tem uma sequência de artistas que é Oruan, mas não o Oruan da prisão. O outro Oruan. Tem dois Oruan. Prisão. É. O Oruan aí, sempre tá preso, mano. Aí tem Nina Maia, Alírio, Papisa, Papangu, Analu, Jonabug, Entropia. Foram na comunidade hippie e pegaram todo mundo. Analu, Jonabu, Nambu, isso aí. Jujubi. Jujubi. Marina Sama. Tia Coffee. Tia Coffee. Lavoar, né? Podia ter chamado, né? Pra cantar. Podia. Ia super combinar com esse grupo aí. Esse grupo desconhecido. Né? Ah, eu amo, gente. Eu amo. E Xanadu? Xanadu não. Menino, você viu que vai ter um musical de Xmigadum? Sim, a gente já falou de Xmigadum. É. Menino. A gente deu notícia aqui no programa, inclusive. Ah, também viu? A gente também não sabia. Mas a gente não tava no programa nessa época. E eu tava. Você tava. E eu tava, cara, fiquinho. Menina, aí, pra você que se interessou em ir no Rollapalooza, né? Se você quiser comprar se você quiser comprar o Lola Pass para os 3 dias, ele vai sair pela bagatela de R$2.397. Mas a Dolce vai sentar na minha cara? Aham. Uhum. A Chapéu vai mandar eu parar de gritar com ela? Vai. Aí, se você for pagar a meia entrada, vai sair pela bagatela de 1.198. Assim, ó. Sucesso demais. Eu fico pensando que os artistas falam que show no Brasil é caro, não tem retorno, não sei o que. Aí os playboys estão pagando R$2.000 pra ir num festival pra ouvir Jabu, Jabá, Jabei. Sanado. Isso porque a gente nem botou, a gente nem botou a taxa de serviço, né? Porque eu botei aqui a taxa de serviço agora, que a taxa de serviço é de R$479. Então o valor final fica R$2.876. Eu uso essa taxa de serviço que não me presta serviço nenhum. Exatamente. É, e de ingresso eletrônico, né? Taxa de serviço de ingresso eletrônico. Taxa de serviço de manter um site no ar. Eu amo. Poxa. E aí, se você quiser ir só um dia, né? A inteira tá milão, né? R$1.000. Uhum. Milzinho. E a meia tá por R$570, tá bom? E aí a taxa de serviço é R$200, né? Então, aí por R$700 na brincadeira, você compra a meia. Sucesso. E aí a Lola Tunga vinha aqui no Toinha, vai estar R$300. Porra, é isso. Aí eu vou poder e ver aí... Verão que Fiquei Bonita ao vivo, né? No palco do E aí eu vou poder fazer o quê? Eu vou assistir da minha casa belíssimo no Multishow. Ah, eu também. É. E aí, ó, tem um outro pacote aqui que acabei de ver, que é o Lola Comfort, tá? Lola Comfort. Vai ter cadeirinha. E ele tem área exclusiva com sombra, banheiros, bares, alimentação, guarda-volumes e vista especial do palco Budweiser. Eu amo que você tenha acesso até banheiro, né? Porque no outro você mija na grama lá. Se quiser. No e barro, aí, vocês querem, né? Saber quanto, vocês querem saber quanto custa essa brincadeira? Por favor. R$4.914. Ah, eu, hein? Com taxa de serviço de R$982. Meu Deus. O ingresso... Quem tem dinheiro pra fazer isso é quem assistiu meu avô ano passado. Ó, o ingresso finalizando pela bagatela de R$5.896. Cara, quem faz isso sabe o quê? Influência que ganha o ingresso. Eles pagariam isso. E aí eles ganham o ingresso. Eles ganham e os idiotas que tem que pagar, né? Do público, né? Exatamente. Ó, tô mandando aí no grupo um show aí pra ver se eu não conheço, que é de K-pop, aparentemente, que vai ter no Toninho. Eu amo. E aí, se você quiser só um piazinho nesse Lola Comfort. Ele tá saindo pela bagatela de R$2.052, mais R$410 de taxa de serviço, ele totalizando R$2.462. Ah, e tem já a bebidinha com metanol? Sim! Você sai de lá já cego. Ah, você já vai direto e reto pro hospital, é isso? É isso! E tem um último pacote, gente, que é pra você curtir uma experiência VIP no Lola. Com área premium, com open bar e food, tá? Ativação de marcas exclusivas e serviços especiais como Shuttle, tá? Que... Shuttle. Eu só vou fazer uma observação aqui. Eu ia achar muito engraçado se o Lola contratasse do assado pra uma publi depois dessa gravação. Eu ia achar tudo na minha vida. Tudo e aí, essa brincadeira aqui custa, se você fechar o pacotinho de 3 dias, tá? Assim, achei o preço ok. Que vai estar tá saindo por 5.117. Tá vendo? Vai sair por 5.117. E a taxa de serviço está só R$479. Então, por R$5.600, você pega esse aí, né, com open food, open não sei o quê. Agora, o outro estranho. Não tem open foods? Não, só tem os espaços separados para você adquirir Só o negócio do iFood para você ficar lá no. É. Mas o que me assustou nessa brincadeira aqui. É que, tipo, a inteira é R$5.117. A meia é R$4.000. Que meia é essa? Que meia? Socorro! Que meia são essas, né? Um novo conceito em meias, né? É isso. Pra assistir Jessinho das Couve, né, viado? Pelo amor de Deus. Assistir Marinos Diamante, que nem tem mais diamante. Nem tem mais diamante. É isso aí. Olha. E Zanon viu aqui o grupo de K-pop? Menino, não conheço, não. Foram 20 versus Hello Gloom. Né? Deixa eu te falar batalha, uma coisa. Né? Eu acabei de descobrir que vai rolar no meu país, no teatro. Vocês vão chocar. Olha aqui, ó. Teatro Clara Nunes? Ó, dia 12 de outubro, às 19 horas, K-pop e Guerreiras. Guerreiras K-pop no teatro mostra o universo brilhante. Ah, você vai ter que ir, amiga. Amigo, R$80 pra eu ir. Amiga, mas é o seu filme. Aí vai estar os anões com 5 metros de altura e as crianças com 10 centímetros. As mães tacando as coisas na cabeça dos anões. Porra, vai ser exatamente. A história, ó, guerreiras K-pop no teatro mostram um universo vibrante. A história acompanha Rumi, Mira e Zoe, três amigas talentosas que formam um grupo musical de sucesso mundial. Mas por trás dos holofotes escondem um segredo. Suas vozes possuem poderes mágicos capazes de fortalecer o portal místico. É filme, né, gente? Essa galera tá pagando direito, não tá, né? Eu mostrei, eu mandei até passar no TikTok umas meninas já fazendo animação de festa vestido de K-popper, né? Foi mesmo. Ai, o processo. Foi mesmo. É isso. Menino, já que aqui na tour de shows, né? Começou, né? Uma pauta de repente. A pauta da semana que colocou, né? De show. É. Anitta, né, menina? Porque as pessoas gostam quando a gente fala de música, mesmo sem entender nada, né? Uhum. A Anitta aí revelou, né, as datas dos ensaios da Anitta do ano que vem, né? Os ensaios da Anira. Que vai passar por Belém, Fortaleza, Recife, né? Brasília, né? Campinas, Rio de Janeiro, que vai ser no Parque Olímpico, Amanda, no Rio de Janeiro esse ano. Vamos lá. Parque Olímpico. Aliás, você ficou sabendo que no dia 1 de novembro, no Parque Olímpico, vai ter o show do World Famous Naldo Benny? Que isso, rapaz! E também vai ter Belzonte e São Paulo também aí, com ensaios da Anne, né? Com seu novo rosto, debutando seu novo rosto. Ela colocou lá que tem também banheirão no banheiro químico, como um brinde? Não, é o ingresso só, né? Tem o camarote lá, o open bar, open food, mas ainda não tá aberto os valores, né? Que vai abrir dia 4, domingo também. Domingo? Não, sábado. É, vai abrir sábado, dia 4. E quem tem Mercado Pago tem prioridade. Porque ela é patrocinada pelo Mercado Pago agora, né? Agora você vê, não entendo, né? Que antigamente a gente pagava pra ir no show já ensaiado. Agora essa mulher vende um ensaio? Cia. Mas o pessoal que já foi falou que dura umas 5 horas, assim, que é nervoso. Ai, Deus me livre. Passar 5 horas ouvindo a mesma música de reggaeton, né, Anitta? É que ela leva os convidados, né? Leva a galera. E... Não fala. Parece ser legal, parece ser bem legal. De verdade. Ah, eu iria. Se fosse barato e fosse do lado da minha casa. Eu também iria, amiga. Eu também iria. Amiga, é do lado da nossa casa. Eu não vou poder estar indo, não. É do lado da nossa casa mesmo, amiga. Você odeia a Anitta, Leonardo? Odeio. É. Olha, não. Por causa da Anitta. Não é, não. Eu gostava muito da Anitta quando ela tinha músicas no Brasil e tal, mas depois perdeu. Mas a Anitta. Mas a Anitta tem uma música de arrosto. Também. A Anitta tem uma música pra você, né? Eu sei que tu me odeia, mas tem aceitado aqui. Tu gosta. Ah, tá. Com certeza, mas... Leonardo. Mas essa música era da época que ela era boa, né? Não, é de agora essa música. É agora? New Generation, cara. É a Anitta no rosto 2023, 2024. É hit no Fit Dance, assim. Mas já agora eu só conhecia sentando a cara, sentando a boca, bota onde quiser. Fode pra caralho, fode. Filha da puta. Essa música foi uma das que eu mais ouvi no mês passado. Essa é boa pra academia. É, então, por causa da academia mesmo. Fode. Aí também se o fone cai e desconecta, fode. É isso. Ah, e se eu dança no meio da academia, vai que aparece alguém querendo, né? Quem nunca, né? Eu tava ouvindo a música da Ludmilla em inglês, com um feat lá com a outra, e eu falei, gente, que loucura, né? Que momento vive o Brasil. Ludmilla que tava quebrando o pau aí, né, com o Giovanni Lancelotti e seu marido, né? Porque aparentemente a Bruna foi desconvidada de ser destaque, alguma coisa da Beija-Flor, né? E aí ela foi hablar, e aí a Giovanna Lancelotti hablou depois, o Gabriel David também hablou, e aí a Ludmilla foi dar respostinha no Instagram, né? É, foi essa confusão essa semana. Grande Bruna, né? Qualquer momento na casa do Big Brother. Ex-BBB. Aliás, não falamos das novidades do BBB, né, menina? Novidades do BBB. Peraí. Antes da gente falar das novidades do BBB, já que a gente tá falando de shows que não interessa a ninguém e ninguém quer ver, Mas assim, que a gente tem um público infantil vasto, ou pelo menos de pais que nos ouvem, vai ter Mundo Torajo agora, dia 22 de novembro. Mundo Torajo. Monjaro? Mundo Monjaro. Mundo. Não, de graça? Mundo Torajo. Não, pô, que isso? Mundo Torajo é a mais nova sensação das crianças. Na louca, o que, Luz? Exato, eu fiquei na Galinha Pintadinha, amiga. Olha aí. Amiga, eu fiquei no Dragon Ball Z lá atrás. Mas 22 de novembro, aqui no Teatro Novo do. Como é que é o nome do Teatro Novo do Citar? Ota City. Ota Citar. Ota City, exatamente. Onde também vai ter Gongada onde... Drag. Ah! Vamos ver a Gongada Drag. Né? A Gongada da Pepita. Pepita! Vai ter. Vamos vai ver ter. Aí. Mas é isso, eu só queria dar minha contribuição aí pra. E você conhece essa banda, Mundo Monjaro? Então, o Mundo Monjaro me foi apresentado pela minha sobrinha que falou. Rebeca? Que eu quero muito ir. Não, a Bia, que mora no interior. Tia, eu quero muito ir. Mundo eu tô aqui. Tentando convencer minha mãe pra me levar. E aí eu falei, mas o que, que é isso? Aí ela foi me mostrar. O Mundo Monjaro é só os bonecos com a cabeça gigante, né? O Mundo Monjaro o corpo fininho! É só a cabeça, assim, flutuando no palco. Ai, meu Deus. Mas é isso. Obrigada pela oportunidade. Eu amo. Ai, a gente é muito cultural, né, mesmo? A gente é o Fábio Júdice da podosfera, né, mesmo? Pensei que era o Fábio Júnior. Também. Pergunta pro Fábio Júnior, né? Olha aí. Ai, falando rapidinho das novidades do Big Brother 26, né? Não sei se vocês estão todos por dentro, né? Todos informados aí. Mas teremos um novo grupo, né, de participantes, né? Além dos pipocas e dos camarotes. Vamos ter os veteranos, né, que vão ser ex-participantes, que podem ser pipocas ou podem ser camarotes que vão voltar para o programa. Uhum. Né? A expectativa é Gil e Juliette, a realidade vai ser Yasmin Brunet. Ah, eu acho que vai ser pior ainda, amigo. Vão trazer os piores, vão trazer tipo Raquel. Raquel e o outro lá que era o amigo Michel. Dele. Michel. Michel, deixa eu falar uma coisa. O meu sonho é poder contar essa piada, a origem dessa piada no podcast. Além disso, a gente vai ter também 5 casas de vidro, né? Cada uma numa região do Brasil. E vamos ter 3 Big Fones, e agora o público vai escolher qual Big Fone vai tocar e qual vai ser a mensagem que vai pro Big Fone. Uhum. Né? E troca a prova de participantes, né? E isso, e vamos ter um laboratório, né? Onde vão ter alguns participantes que vão ficar lá e que o público vai poder sacar uma planta do jogo e trocar por um participante do laboratório. Olha aí que lacre. Muito curioso pra ver como é que isso vai funcionar, porque eu vi um comentário da pessoa dizendo, do jeito que o público brasileiro é, vai trocar os vilão tudo e aí vai ficar, né? Exatamente. Ou vai ser assim, Boninho, né? O Governador Dourado vai escolher plantas da semana. Escolha uma para trocar. É, a votação pelo G-Show. Mas não adianta ter a votação, porque assim o público vai colocar as bostas lá, porque ai, porque ele é tóxico, porque não sei o quê, ele é muito ruim. Não, e aí vai ter o problema de falar assim, se já tinha gente forçando mais que tudo nessa última edição, para fingir que se destacava, ai, meus embates. Imagina agora que o povo vai ter medo de ser planta, vai ficar toda hora, seu grelão não sei o quê. Ah, mas se alguém falar... Colocaram do grelão gigante, eu deixo. É. Colocaram Renata na casa de vidro. Eu não espero nada do público que assistiu. Deram o prêmio pra Renata, né, amiga? Então. Aí eu odeio o público. Nossa, não tem como, não vai ser bom de novo isso aí. Eu acho que a única reviravolta que poderia funcionar era tirar a participação do público. Eu também acho que seria grande mundo. Porra, seria tudo. Pra mim seria o melhor dos mundos, né? Seria aquele motivo de alegria. Mas falando em alegria, talvez nem tanto para Marcos Anon, né? Tivemos aí a nova série, né, do Hulu, né, que tá no Disney Plus, chamada Shed Powers. Ah, série, Brasil, filme. É série. E aí no Brasil botaram o subtítulo, né, O Quarterback, bom. Nossa, não vi. Sim. Não vi, eu acho que não verei. Você ia gostar, mano, é série de homem. Olha... Eu sou dessas. Menino, eu tenho que dizer... Né, vamos falar aqui. Ele é o Glenn Powell, né? Glenn Powell é o protagonista da série. Ex-Short, né? Ex-Short, né? Pai de seu filho. E ele, menino, ele é o criador da série, ele é o roteirista do primeiro episódio. Ah, e... por isso que essa idiotice tanta tamanha dessa série. Né? Mas você tá brava? Não, eu só acho que esse homem é um imbecil. Apesar de ser um puta não gostoso, ele é um imbecil, mas tudo bem. Tem a gay também, do High School Musical, do Musical The Series, né? Uhum. Que é o amiguinho dele, que vai a ajudar best, ele. Né? A best dele. E é muito simples a série, né? A gente tem o Rusty, que ele é um jogador de futebol ali da... Eu acho que... Não sei se ele tá na NFL já, mas ele é um jogador de uma categoria sinistra. E é a final lá que vai levar... Vai ser tornar eles campeões. Ele acha que fez o touchdown, mas ele soltou a bola antes das jardas. E aí a outra equipe rouba a bola, faz o touchdown e ganha o campeonato. E além disso, tá tendo uma daquelas crianças que tem câncer lá do Make-A-Wish, que é tipo fã número um dele. E aí a criança fala pra ele assim, depois que ele perde, fala assim, mesmo você tendo perdido o jogo, eu continuo sendo seu fã número um. Oh. E ele caga pra criança. Aí o pai da criança vai pedir respeito, né? Respeito. Aí ele dá um soco. Ele dá um soco na cara do pai da criança e o pai da criança cai por cima dela e ela tá na cadeira de rodas. Gente! Socorro! Uma criança com câncer. E aí, obviamente, ele fica desgraçado, né? Perde a vaga no time, vira persona não grata. E ele tá pra assinar com uma... Passa um tempo e ele tá pra assinar com uma outra liga aí que não é a oficial, a mais. E no dia que ele vai assinar o contrato... A criança que ele, né, acabou atropelando sem querer, jogando o pai em cima dela, faleceu. Exato, a criança faleceu. Oh, e aí cancelam o contrato dele, que ele ia ter. E aí ele vê na televisão que um dos times lá de futebol universitário vai fazer uma peneira aberta pra todo mundo, não pra só pra pessoas da universidade. E o pai dele faz prostética, né? Ele faz a... Maquiagem prostética. Chega era protestos. Ele faz maquiagem prostética. E aí ele tá indo entregar essas maquiagens no estúdio da Fox. E aí ele vê um cartaz do Uma Babá Quase Perfeita. E aí ele decide usar a maquiagem pra poder fazer esse teste do time de futebol. E aí ele cria essa persona, que é o Chad Powers, né? Que é ele com a maquiagem de feio. Ah, você tá me zoando, né? Amiga, e é uma peruquinha besta, um prostético ali de nariz, e é isso. E aí ele tá enganando todo mundo. Tem um cara mega famoso pela merda que fez e ninguém reconhece a cara dele. Não, porque ele tá agora super mudado, né? Que agora ele botou um nariz e é isso. Uhum. Né? Então tá bom, né? E eu ia gostar disso. Né? Ah, é muito, muito... Tô achando que você tá com pouco crédito na... Ai, com certeza, com certeza. Não, e além dessa série ser ruim, ele é muito ruim atuando, gente do céu. Eu não lembrava que ele era tão ruim desse jeito. E é sempre um personagem de idiota, gostosão, é a mesma coisa sempre. Mesmo. É tipo o Tony Colette Demônia, é ele fazendo o gostoso bobão. É, assim, o primeiro episódio é bem complicado, de verdade. Você assistiu mais de um? Eu vi dois. Eu vi tudo. Eu vi dois. Ele é um episódio bem complicado, assim. É um episódio sem ritmo, sem graça. O segundo episódio já é um pouco mais divertido. Eu dei umas duas risadas, assim, de canto de boca. Mas é porque ele vai pra umas coisas... Ele vai pra umas coisas meio pastelonas, né? Ele vai pra umas coisas meio pastelona, tipo, ele fica fugindo da água e tem uma hora que joga água nele e aí começa a sair água por todos os poros da cara dele. Ou tem uma mosca que entrou dentro da prótese e ele vai tentar tirar a mosca e ficar rasgando a prótese, fica todo mundo desesperado, meu Deus, o que tá acontecendo? Não, mas então, se fosse isso desde o começo, eu até entendia um pouco, mas não é, né? É uma coisa meio boba, assim, entendeu? É uma coisa meio bobinha, assim, demais. Mas eu não sei se eu vou continuar, não. Os episódios nem são tão longos, né? 30 minutos ali, 35 minutos. Mas não me cativou o Chad Powers. O Chad Powers não me cativou. Então, eu talvez quando ele criar outro terceiro personagem aí, né? De cut. E vão ser 6 episódios, né? Na minissérie. Então... Às vezes, se ele parar de roteirizar, dirigir, atuar tudo ao mesmo tempo, também dá uma ajudada, né? Ele não roteiriza o segundo, não. A partir do segundo já é outro roteirista. Então, por isso que melhorou, né? Que você descobriu. Mas não me pegou, não. Assim, eu não odiei, mas acho que faltou comédia. É, troca por outros, exatamente. Bem isso mesmo. São 30 minutos da vida perdido, né? Você tem pra gastar? A vida é curta, A vida é um sopro, né? Então, menino, vamos pra sequência de filmes de amorzinho agora. Aqui, que foi uma temática muito presente nessa semana, né? Nossa sequência de filmes de amorzinho. Vamos começar com um filme de amorzinho triste, né? Que é o filme da Apple TV Plus, né? Chamado Por Inteiro. E ele é protagonizado pelo Brett Goldstein, né? O Roy Kent, de Ted Lasso. Gostoso. Torando nesse filme. Eu nunca tinha visto nada desse homem, que é de Ted Lasso, não é? É, Ted Lasso. E ele faz Shrinking também, né? Melhor cada vez. Também, né? Verdade. O que ele fez? Ele é Hércules. Ele é o Hércules do Thor, né? Thor, o Olho do Trovão. Verdade. É meio ruim. E ele também é um dos roteiristas. Fez um pós-crédito, né? E nada mais. A Hairstyles tá aí também, né? Também. Ele é um dos roteiristas do filme também, né? E além disso, também a gente tem a Imogen Poots e a Jenna Coleman no elenco aí, desse grande músico. Eu não aceito esse nome, Imogen, né? Já falei, né? Não aceita? Não aceito. Ninguém deveria se chamar Imogen, gente. Imogen. Horroroso. Parece que a pessoa chama Imagem, né? É, cara, horroroso. Nossa. Ah, mas tem a atriz que chama Lyric. Eu amo Lyric. Busy, né? Olha aí. Tem a drag Apple, Tia, né? Coffee, né? Apple, olha aí. Apple, né? Que é a filha do Chris Martin com a menina lá, né? Com a menina lá do cheirinho da buceta. O Chris Brown. Grande Paltrow. Do cheirinho. O Chris Brown Coldplay, ó. É o Chris Martin. Gente, tem um artista chamado Naldo, né? Então vamos. É Ronaldo. É Ronaldo. Ronaldo, né? Arnaldo. E aí, menino, esse filme eu vim achando que ele ia ser uma coisa e ele foi outra coisa completamente diferente, né? Porque eu achei que eu ia ter uma grande história de amor, né? E eu fiquei um pouco triste quando esse filme acabou, né? Porque a gente tá num futuro, um pouquinho futuro, não é um grande futuro, né? Nem é um futuro muito distópico. Mas existe um teste. Isso é uma coisa meio Black Mirror. Acho que já teve um episódio de Black Mirror que era isso, não teve? De compatibilidade, de amor. E aí, menino, que você faz a compatibilidade. Tanto que quando o filme começa, acho que são 3 milhões de pessoas que fizeram o teste, encontraram suas caras metades, né? E a gente tem esses dois grandes amigos, né? O Simon e a Laura. E a Laura decide fazer esse teste pra encontrar o seu grande amor. O amor de sua vida. Só que Simon, ele é muito apaixonado por ela, mas é aquele negócio, né? Fag reg, paga lanche, nunca disse que gostava dela. Inclusive, ele paga uma parte do valor do teste pra ela, né? Fag reg. Não, eu não entendo. Ele... Um homem gostoso daquele, você acha que ele ia ficar com medo de reconfessar os sentimentos pra pessoa? É, ele ficou, né, menino? E aí, ele paga o teste pra ela. Porque ele tá na friend zone, né? Ele paga o lanche. Ele paga o teste pra ela e ela conhece o amor de sua vida, né, Lucas. E aí o filme tem uma sequência de passagens de tempo que não são muito bem explicadas quanto tempo se passou e tal. E, assim, o Simon continua sendo muito presente na vida da Laura, na Laura, né, tanto que ela tem um aborto e ele que leva ela pro hospital. E, assim, aparentemente ela realmente tá muito apaixonada pelo Lucas, né? Até um momento em que o pai dela falece. E aí, o marido, né? O Lucas, ele gosta muito do Simon. Fala que o Simon fazer parte da vida dele deixa a vida deles melhor e tal, não sei o quê. O Simon se envolve com uma outra mulher, que é a Andrea. Eles ficam juntos durante um tempo. Até um dia que eles vão fazer um jantarzinho, né? Double date. E a Andrea percebe que a piada que a Laura fala, o Simon completa. A piada que o Simon fala, a Laura completa. Ela percebe que ele é apaixonado por ela e decide encerrar o relacionamento. Então ele fica sozinho ali por mais um tempo. E quando o pai da Laura morre, o Lucas fala, ela precisa de você, que você esteja perto dela e tal, não sei o quê. Não, beleza. Ele decide até se afastar por causa disso. E aí ela vai na casa dele dá uma chave, dá um chá que e isso? Vai embora. É. Uhum. E vai embora. E aí depois, ela começa a evitar ele, começa a evitar ele, evitar ele. Aí ela decide aparecer pra encontrar ele. E ele fala assim, cara, o que eu fiz? Tu sumiu. Ela fala assim, você abusou de mim, você se aproveitou do momento que eu tava fragilizada. Maluca, mulher. Né? E eu não quero mais nada com você, te odeio, sai daqui. Aí ela vai embora. Ela disse não, mas ele não perguntou nada. Exato. Aí ela sai do restaurante, aí ele ficou triste assim. E aí quando ele sai do restaurante, ela tá lá esperando ele. E aí o que acontece? Eles viram amantes e ficam anos sendo amantes um do outro. Mano, mas ele fica se aproveitando dela, fragilizada. E ela deixando ela se aproveitar, né? Exato. E aí, toda vez que ele fala pra ela assim, olha, eu acho que a gente devia, né, assumir isso aqui, você termina o seu casamento. E toda vez que ele fala isso, ela não aceita, porque o amor verdadeiro foi o que ela encontrou no bendito do teste. E aí, ela não quer se separar do cara, ela fala, eu tenho uma filha, mas ela quer continuar sendo amante, né? E aquele negócio, a amante não tem lar. Uhum, a amante nunca vai casar. Exato. Então... ele fica se humilhando por essa mulher anos se humilhando, eu acho, aceitando ser amante dela. Essa passagem do tempo desse filme é muito ruim. É bem confusa. É muito confuso, porque pra até você entender que passou um tempo, demora um tempinho, não é tipo, trocou a cena, você sabe. E é tipo, é como se fosse, é normal a vida deles ali, não tem passagem de tempo. E aí vai passando e você tem que prestar muita atenção pra notar ali que tá passando alguma coisa. Exato. E como o filme é num tom melancólico, ele é cinza o tempo inteiro, né? Ele não tem uma nuance de cores pra ele mostrar que ele é um filme melancólico, triste. Divertido. Ele é muito azulado, muito acinzentado o tempo inteiro. E aí eles ficam nessa punheta o tempo inteiro. E aí um dia ele fala pra ela assim, ô, vai ou racha, quando tu vai me assumir? Aí ela fala assim, não, vou te assumir nunca, amo meu marido, tenho uma filha. Hã? Aí ele fala assim, então tá bom, pega as coisas dele e vai embora. Aí eles ficam anos sem se falar, ele tem outras namoradas e tal, não sei o quê. E ele é jornalista, né? Ele é jornalista. E aí, com o tempo, ele abriu a empresa dele, de comunicação, nananã. E ela também trabalha numa coisa associada a isso. Tá tendo o lançamento de um livro. E ele tá lá, porque acho que ele é o publisher do livro. E aí ele vê ela. E aí eles se reencontram, se beijam, vão viajar de novo amantes. E aí ele fala pra ela assim, olha, eu vou me mudar pra Los Angeles. Eu acho que você devia vir comigo. E ela fala, não posso, sou casada e tenho uma filha. Aí ele fala assim, mas tem uma forma de você ir. Aí ela fala, só se a gente for agora, for pra Los Angeles e nunca mais olhar pra trás. Aí ele fala, vamos? Aí ela fala, não posso, sou casada, tenho uma filha. Mas de fé no garota. Que saco, mulher. E aí ela vai embora. E acaba o filme. Ah, não. Ah, não. Mas sabe o problema pra mim também desse filme? É tipo, você é o Toni Collette, então, né? Esse filme, pra mim, parece filme de pau mole, sabe? Que os caras... é um filme, tipo... eles, toda vez que eles estão juntos, assim, eles só querem transar o tempo inteiro. Não parece que eles estão felizes. Ah, eles, mas aí eu também, barra, amiga. Uma barra... é sempre... menina, tudo bem. Mas, assim, sempre uma barra de vida, que aí eles estão juntos, aí chora, aí termina, aí vira... gente, por que vocês estão juntos mesmo? É assim, pessoas que não têm problemas arrumaram algum problema. Amo meu marido e tenho uma filha. Ai, gente, muito chato. Negócio insuportável de assistir. Chatão. Vale a pena de ver o homem pelado? Vale a pena. Parece pelado. Não. Parece sem cabeça. Aparece, amiga. Parece a bundinha, é verdade. Parece a bundinha. Parece bundinha. Valeu. Nenhuma base, um caule. Não. Não. Mas ele bota com força, viu? Uma cabeçota. Tem que abaixar a TV, filha, porque dá um gemido alto da mulher. Eita, vou logar pôr na minha TV depois, hein, Sato? Você me ajuda. Tá bom. Ai, minha, vai ver, mas se assim... chato não. Pula pra cima de cena de sexo. Tá, mas é a cena de sexo, não, eu quero ver essa chatezinha. Eu não odiei o filme, mas eu acho que. Ih, tá todo sem filme... odiar hoje. Tá te faltando ódio, hein? É só se for love. Mas eu esperava um pouco mais, talvez porque a minha expectativa é que fosse realmente uma história de amor. Porque eu não vi o trailer, né? Eu só vi o pôster. Então eu imaginava que fosse uma história de amor. É, que eles que eles iam romper, iam ficar juntos e tal. De aventura de magia, né? Mas aí não teve nada disso, né, menino? Babá. Não teve nem aventura, nem magia, nem pão. Trost. Foi isso. Só teve... Você está me usando, abusando de mim. Só teve depressão. Queria que uma abusasse também, né? Garoto. Meu Deus. Garoto. Não seja assim. Ele, só uma pergunta. Ele conseguiu atuar diferente do Roy Kent? Não, é a mesma coisa. Ah. É a mesma coisa, infelizmente. Ele é um ótimo roteirista, mas na atuação realmente é aquilo ali. Ah, mas já tá na vantagem. Já tá na vantagem do Glenn Powell, né? É. Verdade. Mas é um bom roteirista. Ele de Geno Ele Fregue é um bom roteirista. Não dá um. Eu amo. Mas chegando aqui no amor, né, menino? Vamos pegar um avião, sair de Londres, né? E vamos para Nashville. Vamos para Nashville para falar de quê? De um amor bíblico, né? Oh, meu Deus. Com uma pincelada de atualidade, né? Porque vamos falar de Ruth Boaz, né? Esse grande filme aí, estrelado, produzido por Tyler Perry, tá? Ele não é diretor nem roteirista. Tinha que ser. Tá? Ele não é roteirista nem diretor, graças a Deus. Mas só poderia? É... Poderia. Né? Protagonizado pela grande Seraya, né? Que fez aí Empire. Seraya, muito. Ela era de Empire, eu sabia que eu conhecia essa mulher de algum lugar. Ela era a namorada do Hakim. E aí você vê, né, menino? A única coisa que essa mulher precisava fazer, já que ela atuar, ela não sabe, era cantar. Também não sabe. Olha aí. Ah, que absurdo! Viado, um autotune toda hora na verdade, mulher. Toda. O Babyface com um boletaço pra pagar. Esse homem foi fazer nessa série. Gente, sério. Uma voz fraca, fraca, né, gente? Sim, já pela bola 7. Não da vida, da carreira. Carreira pela bola 7, entendeu? Vai se humilhar. Ai, aí que... a gente tem o... O Tyler Lapley, né, que fez aquele grande filme que vimos esse ano, que foi o Duplicidade, né? Maravilhoso. Ele era o marido da protagonista, né? Vimos aí o grande o marido que traiu verdade. Ela com o cara, né, depois. Exatamente. Meu Deus. E como o Mandy falou, temos Felicia Rashad, né, que geralmente eu odeio todas as personagens dela, porque são sempre umas desgraçadas, né? Mas desprovidas de graça. E a gente tem aí, como a Amanda falou, né? Babyface fazendo papel de Babyface. E temos o Germain Dupri fazendo papel de Germain Dupri também. Né? Quem é Germain Dupri? Essa é a pergunta. Ele é produtor também, né, menino? O famoso Germain Dupri, né? Só conheço Solange Dupri. Inclusive, acho que tem até uma semelhança desse filme com o Vale Tudo. Depois eu falo na que você chegar nessa parte. Ele tem uma hora que lava roupa, né? Com uma mutiação. E aí, menino, a gente tem essa história que é baseada no livro de Ruth da Bíblia. Tá? É baseado no eu não livro. Sabia que existia esse livro. Também não. Existe. Quando ela falou do livro de Ruth, eu pensei, história de uma escritora. E os nomes são, obviamente, super relacionados, né? A gente tem a Ruth, e é porque, na Bíblia, o que acontece? Ruth, ela se casa, o marido dela morre, e aí ela começa a cuidar da sogra, que é a Noemi, que no filme é Naomi, né? Começa a cuidar de Noemi, elas vão pra outra terra, e aí elas conhecem o Boaz. Né? Que é esse fazendeiro. Boaz. Grande amor de uvas. Né? E aí, no final, o Ruth se casa com Boaz também, na série, no filme, na Bíblia. Né? Na Bíblia. E aí, a gente tem essa versão, uma adaptada aqui, porque ele é um filme gospel, né? Ele é um filme cristão. Mas o plot principal de Ruth da Bíblia é o amor dela pela sogra. Pela sogra. Uhum. E aqui eles também retratam, né? Porque a Ruth aqui, ela é uma cantora que tá numa dupla, né? É 4x4, né? 4x4, né? Three Queens. É uma dupla que é 4x4. Que também é um puteiro famoso aqui no Rio de Janeiro, né? Não, eu adorei que, assim, o filme começa com um maior papinho de igreja mesmo, né? O discurso lá da véia falando, ah, que Ruth... Sim. De repente, vem um show da Nicki Minaj. Eu falei, ué? Ué, gente. Eu também não entendi, não. Falei, que crentes são esses? É isso. Mas a gente vê que Ruth tá sempre usando sua cruz, né? E que ela não quer cantar essas músicas do pecado. Ela quer usar sua voz para levar a palavra do bem. Agora você vê, assinou um contrato, deu esperança para toda uma nação. Porque assim, Ruth não pode abrir a boca que todo mundo... Que voz linda, que voz maravilhosa. Kiko lindo, Kiko maravilhoso. E aí, ela assinou tudo, aí chegou um dia pra amiga, né? E falou, amiga, não tô sentindo que é isso que eu quero da minha vida, não. Acho que eu vou abandonar. Ela só esqueceu que contratos não são desfeitos assim, né? Ai, hoje eu não tô afim, não. Exato. Não, e o moço Cyrus fala pra ela, você me deve 250 mil dólares, não quero saber. E aí, menino, Ruth tá namorando com Marlon, né? Namorando com Marlon. E Marlon e Mário. E Marlon é falecido num assalto, né? Junto com Mário, seu pai. Junto com seu pai. E aí, menino, a gente descobre, né? Porque Cyrus não faz questão de esconder que foi ele que matou os dois pra poder fazer Ruth entender que não é assim que quebra os contratos. Não foi bem assim. Mano, peraí, rapidinho. Queria primeiro falar que Mário, seu pai, teve uma cena incrível de pau duro com 75 anos. Eu achei sacanagem matar o único macho de verdade, cara de pau duro, tadala do filme. O resto, tudo meia boca. Tá bom. É isso. E aí, menino, eles falecem, né? Vale dizer que Marlon levou sua mãe da igreja pra ver o show de rap de Ruth, né? E ela adorou. Foi apresentar, né? Foi apresentar. É, dona Doemi ficou horrorizada com aquilo. É, ela chega lá no show, a menina tá lá, bota na cara, bota na boca, bota na Exatamente. Ela fica no fode, né? É pra isso que você cria um filho, né? Uhum. E aí, eu amo que Noemi não dá nem confiança pra Ruth. Ruth fica assim... E aí, meu anjo, tudo bom? Gostou do show? Ela, acho que não. Ai. E foi 2000 pessoas aquele show, você sabe, né? Exato. Ela, ai, tô indo embora. Ah, vou acompanhar a senhora. Não precisa. Não precisa. Não me misturo, né? Exatamente. É isso. Mas ó, em defesa do empresário mega rico, doidinho... Ele não fala, matei. Ele falou assim, menina, queria pegar o carro pra pegar uma parte da dívida que você me devia. E aí, assalto de carro, às vezes, complica mais do que a gente pensa. E aí, morreu Marlon e Mário. Aí, você faz o seguinte. Se você me, né, voltar, honrar seu contrato e tal, eu vou ficar a vida inteira te cobrando. E se você sumir, eu vou te cobrar do mesmo jeito. Olha, aí, Ruth faz o quê? Inferno. É porque a velha descobre que o velho tinha torrado o dinheiro inteiro. Ai, que ódio, que ódio. Foi começar a cavucar a merda. Eu amei esse plot. Teu marido penhorou tudo, todas as joias de titia, tua casa, não sei o quê. Eu falei, mas a mulher não precisa dar anuência, não? Esse tipo de coisa. Viado, o homem acabou de enterrar, tá no velório do homem. O homem tá falando assim, então, minha senhora... Amanhã, fora dessa casa. Uhum. Até ontem tava tudo bem. Ela tava tomando pirocada na cama antes de dormir. É, normalzão. Não entendi também não esse plot. Agora foi, ó. Eu ainda entendi vários plots, mas tudo bem. Aí ele fala assim pra ela assim, mas seu marido, muito gente boa, deixou uma casa pra você. No Tennessee. Em Piraporinha do Norte, Tennessee. Não, e era a casa velha dela, né? Era a antiga casa dela. Era a casa velha dela, não era nem casa do homem. Era de solteira. O homem deixou é nada mesmo. E aí achei que é o plot vale tudo. É claramente Ana Clara e a avó morando naquela casa no interior, com ninguém cuidando dela, uma da outra. Eu amo, porque quando a véia chega lá, viado, a casa é uma casa mal assombrada. Não tinha teto, não tinha nada. Ai, que merda. Mas assim, eu tenho uma crítica a fazer também sobre Dona Noemi e Ruth. Que eles falam assim, ah, a casa tá toda quebrada, não temos dinheiro pros reparos, não sei o quê, né? A vila tem que ir lá ajudar. Mas varrer a varanda das folhas você tinha que ter como feito antes do povo ir lá ajudar, amiga. Que tava uma imundice. Não, tava uma faxininha, né? Não, quebrada é uma coisa, sujo é outra, né? Elas podiam ter pelo menos. Exatamente. Mas, gente, Dona Noemi e Ruth ficaram morando naquele barraco. Será que só colocou fita crepe, dois plásticos na janela e falou: é isso que tem, amor. Eu amei o plástico de botar o plástico na janela. Gente. E você não achou fofa ela se enrolando no plástico sem necessidade nenhuma? Nossa, porra, tá no quase de... morreu, né? Um ventinho de nada. No lugar da Noeli, eu ia estar falando, meu Deus, pra que que eu trouxe essa mulher comigo? Meu? Ela não trouxe, né, amiga? Ela não queria, né? Ela falou, eu vou. Aí eu chamava a polícia. Eu amei uma desconhecida, tipo assim, conhecia, era a namorada do meu filho, conheci uma noite, meu filho e meu marido morreram, e aí depois ela já tava, vou cuidar da senhora, minha sogrinha. Exato, e ninguém sabe que a grande biscate que Ruth era, né? Porque Ruth, na verdade, só estava fugindo da criminalidade, né? Não, e pior, o empresário Mega aí fala pra Ruth assim: se você não pagar a sua dívida, eu vou atrás da próxima pessoa próxima de você, que é Dona Noemi. O que que Ruth tinha que ter feito? Deixado Dona Noemi ir pro interior lá e ido pra outro canto. Ela vai com Dona Noemi pedindo. Botando a velha em perigo. É. Exatamente. Vendo ela deixar a velha quieta lá, né? Olha. Olha, Brito, sinceramente. Sinceramente. E aí, menina, essa barra, porque agora ela tem que sustentar ela e Noemi, né? Então ela vai procurar emprego. E o emprego que ela arruma, né? É de coletar uvas numa fazenda. Que ela arruma, não, né? Que arrumam pra ela, porque esse emprego cai no colo dela num nível. Não, porque ela está assim procurando ver o grupo e a outra mulherzinha do grupo fala: você não leva melhor jeito pra isso, minha filha. Pega sol o dia inteiro, não sei o quê. E ela aí, eu sou simples, sou feliz no simples. E vale dizer que Boaz, né, que a gente vai conhecer depois de seu povo ali da fazenda, era tudo explorado e escravagista, né? Sim. Porque o homem fala pra ele: ah, você queria gente sem experiência que cobrasse pouco pra ficar o dia inteiro no sol pegando metanol na cara. Exatamente, contratando estagiário pra pagar. Imigrantes, né? Querendo contratar imigrantes. Olha. Eu amo. E aí, menina, ela começa a trabalhar na fazenda de Boaz. E Boaz vê, né, seu rosto belo, né, e se encanta por ela. E enquanto isso, ela faz uma amiga, né, que é avulsa. Sim, avulsíssima. Que é essa mulher que falou que ela não servia pro time, pra lida, não sei o que, da enxada. E aí depois começa a respeitar a Ruth, levar pro karaoke. É, que no dia ela tá lá cantando, né, enquanto coleta suas uvas. Aí o outro moço avulso lá, o outro coletor, ele fala assim: mas menina, tu canta igual a mulher da banda Frequency. Não, e aquela voz potente, né, dela cantando na boate. So wake me up when it's all over. Ela meteu wake me up, né, a boate toda tremendo. Gente, é pra isso. Socorro. Não, assim, foi a música, gente, que deu pra pagar o direito, gente. E quantos filmes... Não, o problema era a voz dela mesmo, né? Sim. E quantos filmes e séries vocês já viram que a pessoa, pra mostrar pro público que sabe cantar, do Neida vai pra um karaokê, aí alguém vai e bota o nome dela lá, e ela: ai, meu Deus, não acredito que eu vou ter que cantar. Gente, pelo amor de Deus, cara, não é possível que as pessoas não consigam ser mais criativas do que isso. É o impacto do High School Musical, né? Ah, é. Começa assim. É a herança, né? A culpa das comidas, na verdade. E eu amo que as músicas dela não tem um agudo sustentado, é tudo assim. Ah, era tipo a véia do Casamento às Cegas que começou a música. Exato. Ah! Amo o clássico. Querendo memória, não maravilhoso. Eu amo. Ah, eu amo muito. E aí, menina, ela canta nesse karaokê, treme o Brasil inteiro, né? E Boaz já tava apaixonado por ela agora, então, que ele gamou de vez. Falou: porra, mulher da minha vida. E Boaz chega pra ela na boate e fala assim: vou te pagar uma bebida, né? E ela, posso pagar minhas bebidas, faz a Miley Cyrus, né? Ah, então ela não sabia, né, que ele era o chefe, né, que ele era o patrão. Uhum. Não tenho paciência, não, já mandava tomar no cu. Achou que ele era só um gostoso avulso. É. Olha. Ela falou, aí, você é até um bom patrão, né? Uhum. Ótimo patrão. Olha, e, aí ele e aí ele decide contratar ela pra ficar até o final do período. Sim, pra ser catadora de uva. E aí ela decide ir na igreja. É, porque ela é crente, ainda tem essa, né, essa barra que a gente descobre que essa mulher que só cantava putaria, fode, era da igreja, né? É isso. Ela decide ir na igreja, quando ela chega lá, quem tá lá? Boaz, né? Ah, ainda aí tem ela... um monte, sabe qual? Que a véia fica puta com Jesus. Olha, ela fica sem fé, igual o Marcelo Dourado. Do Neida, ela vai e fala, tô cansado de você. Ah, ô Noeli, vamos pra igreja. Aí ela fala, que igreja o quê? Vou lá encontrar essas pessoas. Eu vou é beber. Eu vou encher minha cara. Eu vou é beber, muito bom. Mas ela fica chateada, porque tipo assim, pô, é uma sacanagem. Você perder um filho é uma sacanagem. Você perder um filho e um marido ao mesmo tempo, é zoado. Aí ela fica sem fé, tadinha. Ainda mais um marido que, né, um pau duraço daquele. Exato, não vai achar outro. Não vai achar outro pau duraço. Inclusive, quando a dona Noemi fala pra Ruth, assim, menina, a fazenda lá da Azuva, eu conheci o dono. Menina, e ela fica jogando, né? Ruth pra cima de Boaz o tempo inteiro, né? Que é um ótimo homem. Eu pensei que o pai de Boaz ia estar vivo e ia pegar a dona Noemi. Pra elas continuarem sogra e genra e tudo. Seria foda, sinceramente. Eu acho porque que fica incrível. O padre tendo que dar em cima da véia, né? Tem uma hora que rola um clima. Porra, pintou um clima. Ainda bem que ele é pastor, pastor pode. Olha aí, pode sim. Mas padre também pode, amiga, só ninguém descobrir. Olha aí. Pode até ser viado, sem ninguém descobrir. Olha. 5 minutinhos sem perder a amizade, né? Porra, quem nunca? Aí, menino. Aí, Boaz decide, né, ver esse talento e falar, preciso investir nesse talento, né? Porra, e apresenta a Ruth para Babyface. Olha aí. E Babyface fica, nossa, uau, que vozeirão que você tem, menina. Cante uma música que mexe com o seu coração. E eu larguei as mãos e dá glória a Deus. Ah, meu Deus, sabe quem sou eu? Perfeito, nada, mesmo sem merecer. Olha aí. E aí ela canta Bondade de Deus pra ele. E ele fala, meu Deus, é agora. Meu Deus. Jesus vai voltar nesse momento. Tô sentindo. O comeback tá vindo, né? Tá vindo. E aí, menina, essa mulher começa... Tem a passagem do tempo, né? Ela gravando a música com as Rutetes, né? Ruth e as Rutetes. Enquanto isso, amassando muito, né? Com o Boaz. Porra, ele fala, vamos amassar, vou te amassar. Ela, que é isso? Aí quando vê, vamos pisar as uvinhas. Eu virei pro Henrique nessa hora e falei assim, ele se pisa uva? Porque tecnologia, né, gente? Tá aí pra isso? Absolutamente não, gente. Isso é anti-higiênico. Que pois coisa é. Eu fiquei meio perturbado, porque o grande plot de Boaz é que ele tem essa vinícola incrível que o papai deixou, que não sei o que, que ele pisa todas as uvas dos vinhos dele, né? E tá ali cultivando os vinhos não sei quantos anos. E você pensa, mas esses vinhos que vão ganhar o Masterchef dos vinhos, tudo pisado de pé. É isso. Eu, sinceramente, se soubesse que meu vinho foi pisado... Vinho, sabor, perde mais. Perde mais. Mas eu amo que ele quer fazer ganhar o Masterchef dos vinhos... Mas o único vinho que é bom é um vinho que papai fez em 97, né? É, não. Que é o R&B, né? Papai inventou o R&B, que foda. Foi papai que pisou, né? Olha aí. Ele Babyface, né? Pisou. Foi papai e dona Noemi, antes dona Noemi, embora que quiser. Eu amo. E aí, menino? A Vulsa gravou Ruth cantando no karaokê. E aí o vídeo viralizou, né? Porque afinal, como o Leozio disse, uma grande voz potente de Seraya, né? Não, gente, o pior que a porra do vídeo, ela colocou e ela nem falou, mulher, tira isso agora. Eu falei, ai, menina, já tá, todo mundo viu e deixou, né? Foi viver a vida dela. Lógico. Né? Exato. Gente, mas é uma imbecil, né? Mas é aquele negócio também, né, amiga? Tá na internet, já era, né? É, já era. É isso. Já tem cópias. E aí, menino, Cyrus descobre onde ela tá, né? E Cyrus fala, tu vai embora comigo. Viado, e a cena antes, quando o Cyrus tá gravando com uma sósia de Que a amiga de Rico e se leva uma sósia. E aí o povo fica, o que que é isso? Ela parece com a Ruth. Mas não tem a voz potente dela, né? Caralho, muito foda. Essa cena, eu falei, essa cena foi Tyler Perry. Total. Não tem como não ter sido. Essa valeu o ingresso. Mas aí Cyrus vai atrás, né, menino, dela. Vai, fica no meio do show, né, fazendo assim, mãozinha no olho, mãozinha nela. É, e aí ela teme por sua vida, né, e teme por vovó Noemi. Sim, agora ela pensa na vovó Noemi, né? Depois de causar tudo na vida da mulher, fez ela perder o marido, o filho, colocar ela em risco de morte, tá aí, né? E é, vale dizer que todas as maldades que Cyrus faz são o que, Zanon? Off-screen. Uhum. porque o marido e o outro morreram do off-screen, né? Pois é, aí depois do nada. Do nada a Ruth tá cantando, olhando preocupada, quando olha pra trás, o fogo. O fogo off-screen, né? A falta de verba é foda. E tipo, esse homem chega onde quiser, bota fogo em tudo, não tem um segurança nessa fazenda, sabe? Não, e era um evento, né, velho? Não tinha ninguém de segurança. Exato. E aí, né, o drama que Ruth fala pra Boaz, ai, você não posso ficar com uma pessoa, não posso ver uma história de amor, me apaixonar, porque todo mundo vai sempre ter risco. O que eu falo que Ruth é burra pra caralho no começo do filme é que Ruth fala pra Cyrus assim, Cyrus acabou de falar, eu nunca vou te deixar em paz, eu vou onde você for, eu vou acabar com a sua vida. Aí ela fala, então eu vou na polícia. Aí ele diz, se você for na polícia, eu nunca vou te deixar em paz, eu vou acabar com a sua vida. Eu pensei, tá, mas isso aí já tá garantido, né? Melhor ela ir. Tipo, ela não vai na polícia, ela fica a vida inteira fugindo dele sem contar pra ninguém, porque ele vai fazer uma coisa com ela que ele já faria de qualquer forma. Fez essa grande ameaça, né, na verdade. Pois é. E pensando assim, não era mais fácil o Cyrus só processar a gatinha? Poderia também. Ah, amigo, mas aí ia demorar, né? Ela não ia ter como pagar. Ela era fodida, né? Também. Imagina ela chegando na audiência dizendo assim, eu não quis cumprir o contrato porque não era minha arte que eu queria. Ganhou. Mas aí quando ele bota esse fogo em tudo, aí ela já sai correndo pra ir atrás do Noemi, né? Sim. E aí o grande Boaz, conversando lá com seus colegas, mata a charada, que até então tava muito difícil entender, né? Porque ela saiu de lá dizendo, é tudo minha culpa, não sei o que. Aí daqui a pouco chega um policial, sei lá, falando assim, nós estamos aqui investigando o incêndio criminoso. Ele, criminoso? Você está dizendo que alguém fez isso de propósito? O que será que aconteceu? Amigo, a mulher acabou de falar que a culpa é dela. Não vi nenhum crime aqui. Crime nenhum. Crime? Não vi crime nenhum. Não me lembro de crime nenhum. E aí, menino, Cyrus manda ela catar os paninhos de bunda dela pra voltar pra Nova York. Aí ela pega, menino, aí é um barata voo. E a grande cena de ação, né? Olha, eu nunca vi uma cena de ação tão elaborada. Que tá esse homem sentado com a véia na mesa, um capanga lá, aí fica, vou com ela, ai, pra deixar a voo dando a mim, não vai não, não sei o quê. De repente, tem uma. Joga uma no chão, joga a véia no chão, aí ela sai correndo, Boaz chega pulando uma cerca, dá uns dois chutes assim que você não vê direito que a câmera tá de lado, e acaba a sua. Eu falei pra meu anjo. Não, ela vai dar um tiro, e aí, dona do amigo, pega uma espingarda e dá um tiro. Maravilhoso. Que tiro foi esse? Aí ela fala, você já levou meu filho e meu marido, mas não vai levar a minha filha. Agora você vê, a filha dela era namorada do filho dela. Incesto institucionalizado. E nada mais era que mãe de Cersei Lannister. A culpa foi da mulher dela estar namorando com o filho que matou todo mundo e ela chama de filha. Eu ia falar, sai daqui, sua vagabunda. Minha filha. Ela achei que ia ter uma crise, que a crise do filme ia ser quando ela descobrisse que o Rashida e o filho morreram por causa de Ruth. Ela botar a Ruth pra fora, aí Ruth ia aceitar ir com Cyrus. Eu achei que ia ser uma coisa assim, né? Assim, Cyrus ter feito as coisas que fez, beleza, não tá certo, tá, gente? Mas ela devia realmente o dinheiro. Ela pediu, né? Não é que ela pediu, mas tipo assim. Ela tinha que ter honrado, né, a dívida ou ido na polícia pra falar, ele matou aquela, as pessoas. Como disse aquela vereadora lá de Manaus, né? Às vezes a pessoa tem que apanhar mesmo, né? Eu acho que assim, ela teria que sofrer alguma consequência nas escolhas dela, não dizer, ah, já que ele era pior que você, tudo bem, o que você fez de errado. É, não, ela não sofre consequência, não tem consequência nenhuma nesse filme. Não, zero. Não tem. E ela ainda cantou uma música de amor, né, pra Boaz, né? Você me ensinou a amar de novo, né? Parece que ela perdeu o namorado faz duas semanas, isso, né? Que eu ia falar agora. Parece que tem 5 anos que ela perdeu o namorado, que, meu Deus, não consigo amar ninguém mais. Ficou 3 dias sem amar uma pessoa, né? Sem amassar, né? Aí. Você me mostrou que é confiança. É confiança que chama agora, né? Eu senti falta da amiga no casamento. Ela tá. Ela tá, a dupla? A amiga foi no casamento da sósia. Ela tá. Da sósia. Ela tá. É porque eles excluem ela da foto, né? Entendi. É porque ela não é religiosa, né? Não. Não é batizada. Ela tá. Eu amo muito, gente. Pelo amor de Deus. E aí termina com ela cantando: Deus, eu tenho tantas bênçãos. Eu senti que faltou uma cena dela cantando: Mais uma noite chega. E com ela a depressão. Ai, gente. Mas assim, eu não desgostei do filme, não. Achei simpático demais. Achei ele bem legal. Não, não odiei. Achei um filme. Um filme, né? Não, assim, eu diria que é o filme Sessão da Tarde, mas sendo que Sessão da Tarde é o próximo filme que a gente vai comentar, esse filme é um filme que eu começaria a ver na Sessão da Tarde e falei, ah, pelo amor de Deus, e troca de canal. É, mas que ele é um filme Sessão da Tarde, com certeza é, porque, com, né? Com certeza. É, mas eu acho que assim. Faltou um pouco do espírito do Tyler Perry da crocância, sabe? Porque ele fica se levando a sério ali um tempinho, você fala... Cadê o racismo inverso que ele não mostrou? Então... Achei que faltou. Cadê o meu racismo? É verdade, né? Porque o vilão no filme é o único branco do filme. Exatamente. É igual qualquer coisa do Tyler Perry, né? É sempre o vilão é branco ou o avulso é branco. Tipo, só tem um branco que é um avulso. E tá certíssimo, Taipei. Continue, por favor. Sim, não sei se ele continua, porque ele tá pra ser preso aí, né? Ah, é? Não, pra fazer pro Taraji, né, menino? É, mas tá sendo acusado de assediar o ator lá, né? Eu amo, né? Foi pra casa dele, Taipei ficou passando a mão nele, dizendo que ia ajudar ele a melhorar como ator. Ah, mas esse é assédio? O quê? E é... Não, depende, se ele for bonito, né? Ah, Tyler Perry é feio, é a série. Se for feio, né? É. Mas Tyler Perry pode não ser bonito, mas é rico, né? Vou achar uma foto do Tyler Perry aqui pra gente julgar. É que eu falei, pra mim, se a pessoa tá craquelando, mas é bilionário e vai me sustentar, pode vir, é bem. Tô amando. Mas aí, né, menino, do Tyler Perry Verse, né? Ontem à noite... A gente viu lá que Taraji tinha entrado pro elenco do filme novo Tyler Perry, né? E hoje já começou a filmagem. Gente, anunciou ontem e hoje começou a filmagem. Vai ser bom, hein? Amanhã acabou. Encerraram a filmagem. É, lembrando que os 16 episódios de Puta Triste foram gravados em 12 dias, né? Olha aí, porra. Quebrando seu próprio. Não saiu um pôster de algum filme do Tyler Perry que a gente comentou? Sim, que tá aqui na pauta, que é o... Cadê? Finding Joy. É, eu falei que ela vai encontrar... Vai Joy nenhum, vai ser a enfermeira Joy, né? Porque vai ser... Tanto que essa mulher vai sofrer, coitada. Vem aí, Finding Joy. Não achei o Tyler Perry feio, não. Não, manda ele aí pra gente. Vou mandar aqui uma foto. Né? Usa um óculos meio esquisito, né? É, ele aparece como ator lá no Garota Exemplar, né? No Garota Exemplar ele aparece como ator. É, não, ele é um... Nossa, filha, ia fácil. É. E é um senhor. Um senhor. Tipo, pau durão, igual... É, já eu já não sei. O Mário, né? Mauro. Uhum. Pela... O Mário. O Mário é o velho que tá atrás do armário, né? Olha aí. Esse velho que comeu Noeli atrás do armário. Né, senhor Tyler Perry? Um senhorzão. É isso. Parabéns. Lacre. É de parabéns, Tyler Perry. Lacre, sim. Tyler Perry tá com 56 anos. Tá mais velho que o do Doutor Boca Murcha. Olha aí. É verdade. E conservado. E com a lápis. Boca menos murcha, hein? É, tem lápis. Importante. Ai, ai. Mas seguindo aqui nos nossos romances, agora mais um romance de sessão da tarde. Mas esse me pegou muito o fato de que ele tem mais de 2 horas de filme, não precisava. É. Né? Que é French Lover. Filme francês, menino. Olha aí. Filme francês aí com Omar Sy, né? Nosso Lupin. O Lupin. O Marci, esse grande ator de 40 anos que ele diz ter no filme, né? Porra, 40 anos de carreira, né? Pelo menos. De contribuição, né? É. E Sarah Girador, né? Grande Marion. Uhum. Marion feia, porém simpática. Feia, porém simpática. Que é isso, nossa, né, gente? Se você não é bonita, você tem que ser simpática, né? Gente, mas não é uma pessoa bonita nesse filme? Não tem, só tem gente feia. Ah, gente, eu não acho ela feia, não, a gente dele. Ela me parece alguém, a gente dele. Alguém famoso, que eu fiquei assim, cara, essa mulher parece quem? A gente dele não acho feia, não. A gente acho digna. É, só tem o Aclão, né? Só tem o Aclão. E a gente dele aparece na série dos prostitutos francês, né? Dos prostitutos espanhol. Amo os da abelha, né? É, ela é cliente. Você viu que na segunda temporada da série que a gente nunca voltou pra ver, o principalzinho e o outro lado era um beijinho, né? No meio do Monange. Amamos. Muito bom. Amamos. É isso aí, bissexualidade. Que a mulher pediu os dois, né? De cliente. Aí tava lá, um socializando, não sei o que, deram um beijo. Sim. Agora, assim, pra mim esse filme já começa com uma questão que pra mim é um furo de roteiro já no começo do filme. Que a gente vê o grande Abel Camarrá fazendo a propaganda do desodorante lá, do French Love, uhum. Né? Uhum. E aí ele fala assim, ah, é porque eu quero não sei o quê, dos grandes atores, quero fazer filme, não sei o quê. Dá a entender que a carreira dele tá em decadência avec elegance. Só que ele acabou de fazer um filme, fez uma série de TV, tá no outro filme. Eu falo, ah, mas que carreira é essa que tá em decadência? É porque ele quer ser levado a sério. O jovem no Brasil não é levado a sério. Ele é muito do entretenimento e ele quer ser alta literatura. Entendi, quer fazer um filme com Daria Nonovski. Isso. Agora, assim, eu acho que a grande coisa que me pegou nesse começo é que a gente tá vendo a propaganda já editada, com lettering, com tudo, e aí, de repente termina de gravar. Tudo pela verde, né? Tudo pela verde. Não entendi. Inclusive, eles falam, vamos inserir a cena, não sei o que. Eu falei, mas eu acabei de ver, tá editado, finalizado. Exato. E aí, meninas, tem esse ator, né, grande Abel Camarrá, que tá ali querendo, como o Leoz disse, querendo ser levado a sério. E ele tá sendo perseguido por paparazzi porque ele acabou de terminar um relacionamento. E sua ex-namorada, Lena, está namorando seu arquirrival na atuação, né? E aí, ele vai tomar uns beer night lá no bar e ele acaba esbarrando com o Marion, sua garçonete. Marion tá lá respondendo as mensagens no zap e ele acha que Marion está filmando ele. E aí esse homem bota ela abaixo do cu de rato. E aí o patrão, machista, demite ela. Sim. Entendeu? É, demite ela. Sim, e aí ele fala pro patrão, não era pra demitir. Aí ela fala, só pra dar um pavor. Era só pra dar um pavor, né? E aí, menino, esse homem decide compensar ela dando uma carona pra ela, pra casa, né? É o mínimo, né? Exato. E aí eu amo a cena dela no ponto de ônibus e a velhinha e ele, vem, entra no carro. A velha, não, não pode entrar no carro, não sei o quê. Aí ela, tá bom, eu vou, entra no carro. Aí a velha fala, tá vendo? Por isso que coisas ruins acontecem. Ela aí, culpando a culpabilizar a vítima, né? Eu amo a velha. Muito boa. E aí, menina, acaba que eles começam a... Ele é muito atirado, né? Ele já quer um bocadinho, um bocadinho, né? Que ele acha que ele é o mais o bambambam, né? Ele acha. Ele né? É, né? Uhum. É sexa, ele é sex symbol, né? Sex symbol, ele é o mais famosão. Ele é o... Se a gente fosse pensar o equivalente, ele é o Glenn Powell da França. Amo! Apesar de ele nunca ter ganhado um César, né? Exato. Exato. Nem ter sido indicado. Olha. Mas Glenn Powell também não ganhou. E aí, menino? Ele, né, fica ali com ela, ela tá passando por uns problemas. Acabou de se separar de Antoine, né? Sempre esse nome na minha vida. Acabou de se separar do Antoine é o dono do apartamento, né? Dono do restaurante que ela tinha, ficou com tudo, deixou nada pra ela. E aí, menino, ele né, faz ali uma performance pro Antoine, como se fosse um namoradinho dela, vai embora, vida que segue. E aí, a publicista dele fala assim, e se você arrumar sua namorada de mentira? Né? É, não, na verdade é porque ele vai dar uma entrevista, que o povo fica tentando forçar pra ele falar de Lena de novo. Ele fala, tô APX, muito chonado. Exato. A publicista fala, por que você falou isso, garoto? Agora eu vou ter que arranjar uma pessoa pra tu pedir. Cian. E aí eles arrumam uma atriz, né, pra fazer o teste. Só que acaba que a Bob... Maci come o si dela, né? Come o si dela. Só que aí a Gloriosa Marion fica sem casa, né? Porque o Antoine entra lá, muda a chave, muda as coisas, tudo. E ela pede ajuda pra ele. E ela aí... não pede, ele oferece. É. Mas ela pediu. Ela tá desobrigada. Ela tava na porta da casa com ele, ela fala, me fudi. Ele fala, eu vou cuidar de você, minha querida. Leózio quer empoderar a mulher, é isso. Nessa cena, sim. Depois feminista. Ela empodera totalmente. Feminista. Não, inclusive ela acabou de dar nosso irmão nele, né? Que ela fala assim, eu não vou ficar com você, eu já tenho muitos problemas na minha vida, não sei o que, nanã. Aí ele fala, vou te levar pra minha casa. Ela chega lá, isso é uma piscina, ele é aquecida. Aí ele dá uma surtada por causa da banheira, né, que tá transbordando, entendo, eu daria o mesmo surto. Ela desliga o registro, ele dá duas limpadas no chão e fala, estou exausto, pra mim já deu. E aí começa a engatinhar na direção da mulher, e a mulher beijou, eu falei, garota, te prazerza. Acho muito foda ele dando toalhada no registro pra fechar. Tu tá de hóspede na casa do homem, não sei o que, já vai dar pra ele na primeira engatinhada na banheira. E deu gostoso, doideira na banheira. E deu, e aí viram namorados, né? Uhum. Ela faz um cu doce de tão gigante nesse início. Exato. Se fosse ele, ia falar, ai, tá bom, gato, então foda. E assim, pra mim, é porque o Omar Sy, ele tem um carisma como pessoa. Molho, né? Mas esse personagem dele é insuportável. Ele é insuportável. Qualquer mulher com um mínimo de autoestima, como diz Naldo, né, autoestima, tinha dado um glorioso pé na bunda desse homem. Mas eu achei, assim, interessante o filme por isso, porque ele tem essas características muito dessa pessoa que nunca ouviu verdade de ninguém, todo mundo puxa o saco e tal. E ela, né, apesar dela estar sempre com o textão ligado, ela traz essa coisa pra gente, pra ela falar, você tá chorando porque você não quer fazer o coadjuvante, aceita isso, vai fazer. Ela bem que põe ele na, né? É aquele negócio que ela vai educar ele, né? Uhum. Ela vai educar ele. Mas eu acho que em 2025 eu tô meio sem paciência pra isso, pra mulher educando. É, mas é aqui na França, né, amigo? Bem diferente. Cara, o melhor personagem desse filme é o amigo dele. Eu achei que ela ia acabar ficando com ele, que ela tem muito mais a ver com ele do que com a Marci. Sim, eu apoiaria esse casal. Incrível. O bichinho, né? Fica lá guardando assento pra ela. Oh, meu Deus. Mas a Marion, personagem, eu gosto muito dela, porque eu acho ela muito independente. Também muito gosto. Dona de si, muito... Ela é relatable, né? Ela é relatable. E ela quando é ela muito... tá chegando com ele na limusine, que ela se olha no espelho com a franjona e fala, a rainha da Inglaterra. Ai, coitado. Ai, aquele vestido horroroso de laço, gente. Pelo amor de Deus. Vestido feio demais. Mas eu consigo gostar muito dela. Diferente dele, que eu acho que ele tem bons momentos, mas ele é um personagem que me irrita muito. Uhum. Ele me irrita bastante. Porque ele é sempre muito escroto com ela. Não, no ele início é sempre... ele não é muito escroto com ela. É, não, depois que eles estão namorandinho, ele fica sendo bem escroto com ela. Uhum. E acaba que, pelo menos eu, na minha visão, ela se diminui várias vezes pra poder entender ele e aceitar as coisas dele. Porque lá no dia do papel, que o Léo falou, dessa situação que ela fala, ah, você vai chorar por causa do papel pequeno, não sei o quê. O cara bota ela abaixo do cu de rato, aí ele sai e volta. Ah, acho que você tava com razão. Ah, vou aceitar seu coadjuvante. Ah, vai ser então, isso eu não gosto muito, assim, eu acho o filme legalzinho, mas assim, essa parte, igual essa parte mesmo, essa cena, que ele fala um monte de bosta pra ela, ela dá um fecho nele e sai e volta, ah, tá tudo bem. Como garota, se valoriza. Uhum. É, assim, agora, por exemplo, eu acho que ela tem... Só quando ele perde a cachorra. Ah, ridículo. Isso me irritou muito. Grande Claudinha, né? Grande Claudinha. Protagonista. Eu acho que ela tem um exagero, que eu achei que é quando ela tá... Ah, que bom que o filme acabou de gravar, não sei o quê. Vamos fazer uma viagem surpresa. Minha filha, não é assim, né? O homem tem agenda. Beleza, eles usam uma festa como mais assim... Não é acabei de gravar, tô livre, porque você quiser sem me avisar e só comprei aqui. Uhum. Porque acho que foi bastante forçado esse plot. Até porque, assim, é pra falar assim, ah, eu sempre fui muito compreensiva com você. Uhum. E aí agora, gata, calma aí, as coisas têm que ser conversadas, né? Assim. Uhum. Não, uma coisa que me irritou muito na hora que ele, Claudinha some e volta, quando eles estão andando e ele tá segurando Claudinha, ele fica puxando a cachorra, então ele me deu uma irritação. Ai, odeio isso, odeio gente. Ai, gente, deixa a cachorra andar do jeito que ela quer, desgraçado. Nossa, eu tenho um ódio também quando a menina vai atrás de Claudinha, que aí ele chega, ele largou, que ele falou, vem buscar porque eu tenho que gravar, e aí nossa. Ele chega e fala assim, ai, Claudinha já tá feliz de novo, ela já me perdoou. O seu cu, né? Uhum. Seu cu, assim. Exatamente. Seu cu define muito bem muito momento. Seu sim. É. E eu amo que ele era pra ser o coadjuvante, mas todas as cenas do filme tem ele, né? Aí eu fiquei, gente. Melhor ator, ele vai lá, ganha. Ele ganha o prêmio de melhor ator sendo coadjuvante, velho. Sendo coadjuvante. Esse grandíssimo furo. E que coadjuvantes são esses, né? E quem era o protagonista, né? É, tecnicamente era o outro vilão, né? O rival dele, né? Não era mulher, não? A mulher era mulher, ele era coadjuvante dela. Ah, é? É, mas ele é par romântico dela, é protagonista também. Ah, porque sabe por que ele ganhou o prêmio de melhor ator, né? Atormentado, só se for. Também esse relacionamento dele com essa mulher é muito esquisito, porque ele fica toda hora... Ela que não ousa vir falar comigo, que não sei o quê. Aí de repente estão gravando a cena lá e fala, me beija de verdade. Aí depois tá chamando pra sair. Aí eu fiquei, mas e aí, amigo, de novo? Ele todo se tremendo. Uhum. Ai, como suas certezas, né? Sabe outro personagem insuportável? O cunhado da principal. Que ficava com inveja dele. Eu acho ele fofinho. Não, eu acho ele insuportável. Ai, cara. Ah, eu gosto. Eu acho ele fofinho. Eu comecei a gostar do filme na cena lá do almoço dele, lá no jantar, ou coisa assim. Eu comecei a me interessar mais pelo filme. Com esse cunhado falando aí as coisas. Falei, nossa, gostosa mesmo, a mulher, né? É, eu achei ele muito fofo, cara. Eu achei a irmã dela engraçada. A irmã dela toda apaixonada pelo cara, babando no cara do lado do marido, foda-se. Muito bom. E eu gostei que ela também deu um apavoro também no Antoine. Sim, eu também. Tô anotando tudo aqui, hein? Ameaça. Eu gostei muito que ela deu um apavoro nele. Agora você vê, o Omar Sy, ele é tão egocêntrico e escroto que no final, quando a assistente vai, ah, larguei a festa de aniversário do meu sobrinho pra vir atrás, ele fala assim, ah, você tem que prometer que não vai atender mais as minhas ligações na madrugada. Ah. E vai tirar mais... Eu falei, que tá não ligado na madrugada, meu querido? Não é? Olha aí. Em vez porque de todo mundo tem que fazer as coisas e ele é o coitado, né? Ah, é o revolucionário. Pau no cu do Maci, né, gente? Pelo amor de Deus. Bora. É isso. É um filme muito legal onde você só quer que o protagonista se foda. É isso. Exato. Ah, Não, eu não gosto, assim, eu não, uma parte que eu não gosto também, aquele falou várias coisas que eu não gosto. Eu amei o filme, hein, gente? Não, eu achei ok, eu até gostei. Eu achei. Adorei nota 9, eu adorei nota 2. Até quando eu gosto da coisa, eu tenho que não gostar. São personagens humanos, né, gente? A gente gosta, apesar deles serem assim. Cheio de defeitos e falhas, né? Não é isso. Somos humanos, por isso que chamamos, né? Tinha no muro na escola que o meu irmão estudava escrito somos humanos, por isso pichamos. Meu e Deus. Aí depois assim, do lado tava pichar é errado, errar é humano. Que inferno. Ai, caralho. Mas então, a parte da passagem do tempo, que eles ficam um tempo longe. Ah, é muito rápido. Tipo. Sim. Vamos mais devagar, me mostra, né? Tipo, era uma amigo, cena. O filme já tem 2 horas, pelo amor de Deus. É, o lance é que podia ter cortado um pouco então, de. Então, isso, coisa antes, de, né? Inventação de conflito, assim, que meio que, sei lá, me tirou um pouco do filme. Eu acho que até eles ficarem juntos, fofinhos e tal, e aí ter esse primeiro conflito do lance do papel dele, o filme tava ali passando. Tava um filme ok, legal, tava me divertindo. Depois entrou uma barra, assim, e me perdeu. Eu falei, tá bom. Como é que a barra dela não se encaixar na vida de Hollywood? É, exatamente. Essa barra. Que, na verdade, assim, ele começou a ser muito babaca, ai, tá bom, amor. Passa amanhã. Omar, passa amanhã. Eu adoro passa amanhã. Mas assim, pra mim, é um filme legal. Sessão da Tarde, nota 6. Como sim, é simpático. Tá eu acho que dos que a gente viu aqui, pra mim foi o melhorzinho. Sim. Mas 2 horas eu acho que é pesado. 2 horas pra começar. Pesado. Eu acho que faltou uma voz, assim, né? Encantadora como a de Ruth, só. Acho que faltou uma fósia. Faltou também. Fósia ou cover? Um sósia dele, né? Sim. Então, gente, acho... e a cena dele caindo do cavalo, tá vendo? Isso podia ter cortado. Toda essa cena dele caindo do cavalo. Mas foi engraçado. Pô, mas podia muito ter cortado. Assim, por um fim de 2 horas, podia. Podia, concordo. Concordo, voto com a relatora. E o discurso do César que ela ficou ouvindo no rádio? Uhum. Sim. Transmite a cerimônia na... Não, ela vê no celular. Ah, eu tava achando que era o radinho. E quando eles estão dirigindo, ela tá vendo no celular a hora de chamar o prêmio. Agora, como é que ela sabia a ordem da premiação, né? Deve ter recebido o nosso... Quando a gente recebe lá no grupo, né? Que a gente pega nos fóruns. Aí tinha a ordem da premiação. Deve ter, sim. É melhor ator, né? Coadjuvante, sempre por último. Uhum. Melhor coadjuvante primeiro, que tá, né? Em todas as cenas. Melhor ator coadjuvante do ator, né? É o que a gente lembra. Melhor atriz, Emma Stone. Melhor filme, Emma Stone, La La Land. Era ai, que ódio. Ai, é a minha depressão na minha vida. Isso. É a depressão. Ai, ai. Mas é isso, gente. É um filme gostosinho, tá, gente? A gente falou várias coisas ruins, mas é um filme bem gostosinho. É, mas, sim, mas é mesmo. Vale a pena. Bem eu simpático. Achei gostosinho. É verdade. É. E olha que você odiou tudo da pauta essa semana. Uhum. Essa semana você foi bondoso pra caramba. Você foi bondoso. Bondoso. Simpatique, tá? Somos humanos, por isso que pichamos. Pichar errado é humano. Ai, gente, preciso pichar isso em algum lugar. No meu Twitter, né? Que acredite se quiser, 911 vai estrear na TV a cabo. Olha aí. Porra. Time. Depois de 9 anos, 911 vai estrear na TV a cabo. Né? Caramba. Qual canal? AXN. Poxa. Aí eu amo que tá aqui. Estreia, nova série. Nossa, nona série. Temporada. Né? É bom que aí vai ter bastante episódio, né? E o pôster ainda é com o Rei na Cantora. Uhum. Né? Complicated. Demais. Mas vamos agora para 2 momentos mágicos dessa semana. Né? E eu quero que Leózio nos conduza por esses 2 momentos, né? Vamos começar, então. Acho que vamos deixar o melhor pro final. Vamos começar, então, com Desobediente, né? Achei que era isso, o melhor. Final tão bom. Vou fumar. Poxa. Nova minissérie. Não, você tem que estar aqui pra poder testemunhar. Ah, é, que eu quero saber o final, né? Porque eu vi o começo, mas não sei o que é. Amigo, eu com certeza eu vou comentar, porém, eu não vou fazer xixi na calça por causa de Desobediente. Você toca aí, Léo. Não vou fazer xixi na calça. Nova série da Netflix, né? Protagonizada por May Martin, que também é criador da série, né? Também, roteirista também. E também temos Tony Collette. Mas estamos nessa barra, né? A pessoa cria a série à toa, que quer fazer tudo, né? É isso, deixar espaço para os outros pra quê, amiga? May Martin que é comediante. May Martin é comediante, né? E que fez uma série chamada Feel Good na Netflix, que eu assisti. Já tem uns anos já, deve ter uns 3, 4 anos. É bem legal, que é uma série onde ela fala sobre esse processo de se entender como uma pessoa não binária. É bem interessante, assim, bem interessante mesmo a série. Ali. E também tem a menina, a menina Leila, ela fazia a série do Chuck, né? E Leila é irmã da Mentirosos. Sim, da cara torta. Exato. E é a boa atriz da família, né? Sim, eu já vi a gatinha. Caralho! Meu Deus, eu acabei de ver que ela era a filha pequenininha do Adam Sandler no Juntos e Misturados. Olha aí. Grande filme, eu nem imagino como é. Isso quer que a gente traga uma grande informação também do elenco? O policial, né, Brandon J. McLaren, é o Ranger Vermelho de Power Rangers Super Patrulha Delta. Isso. SPD. Eu conheço ele de The Rookie, né? Ele foi vilão de The Rookie durante uma temporada. É. Nossa, e eu vou te falar quem tá um saborzão nessa série, mesmo sendo bem coadjuvante. Menino Patrick J. Adams. Olha. Ele é o orientador do colégio, né? Isso, do Oclean. Nossa, esse homem... Fiquei sentindo coisas assim. Peguei até um negócio pra comer aqui. Esse filme é um dos meus favoritos, do Adam Sandler com a Drew Barrymore, né? Juntos e Misturados. Eu amo. Toda vez que passa, é esse? É um dos meus filmes de conforto. É que eles se conhecem no Encontro às Cegas, aí dá tudo errado. Aí eles compram a viagem pra África, que é dos amigos. E aí eles chegam lá, tem o Terry Crews também. Nossa, eu amo esse filme. Amo esse filme todas as vezes. Acho que eu nunca vi. Olha aí. É o Falha de Caráter, vai assistir amanhã. Vou assistir, amigo. Enquanto tu estuda, vai assistir. E aqui a Miquitita, a pequenininha é a... Caralho, eu fiquei passado agora. Caralho. Nossa, né? Grande Leila, que na verdade é Laila, né? Laila, exatamente. Eu adoro que é Laila, que você quer com E, né? Exatamente. O americano não sabe nem... com I, né? Das... Uhum. Não, mas é I. Como é que é Laila? Enfim. Ainda bem. É porque ela pode ser o que ela quiser. Entendi. Laila Fluid. Fluid. Conta pra gente, Leoz, do que se trata Desobedientes? Vamos lá. Primeira imagem que tem Desobedientes. Um menino fugindo na floresta. Fugindo assim, né? Pulando muro. Prisão se arregaçando inteiro. Sai pela floresta. E aí, né? Tem um povo atrás dele. Ele fica ouvindo essa voz que fica dentro pra ele. Sua mãe está de costas pra você. Ela fala, não sei o que, a boca dela é uma porta, uma chatice do caralho. E aí você vê que esse menino tá fugindo de uma instituição. Ele consegue, né, escapar de seus algozes. E aí ele se depara com dois policiais, né? Que temos o grande Power Ranger Vermelho de SPD e Alex Dempsey, né? Que é o novo policial da cidade. É um homem trans que chegou lá com sua esposa grávida, grande Laura Edman. E aí tá reconstruindo a vida, cidade super sem homofobia, né? Sem transfobia, sem nada. Progressista, né? E isso, 2003, porém a mente lá na frente. E aí esse menino encontra a galera, não sabe se ele ainda tá num lugar, né? Porque ele andou muito e tal. E aí quando ele vê que ele está em Tall Pines, que é essa cidadezinha onde o instituto tá, ele agride o policial SPD. E foge. E aí você vê que, tirando o Alex, que é novato na cidade, todo mundo lá é meio que conivente com essa instituição de onde o menino fugiu, né? É tipo, todo mundo é meio que ex-aluno dela, inclusive a mulher de Alex, Laurinha, a gente vai descobrir depois um pouco mais. Paralelamente a esse núcleo, a gente conhece duas amigas do Canadá, que é Abby, grande disléxica aí, e Leila, que é a grande filha de Adam Sandler aí, né? E aí a história é que Leila perdeu uma irmã no passado, em condições misteriosas, mas todo mundo ensinou que ela foi a culpada. E ela ficou meio vida louca, vamos roubar a prova da escola, uhul. E ela meio que levou a menina Abby nessa mesma toada, né? E aí vai rolando umas confusões ali da escola delas e tal. Você vê que o orientador Mega Evil, Patrick J. Adams, está pensando em mandar a Leila para essa instituição em Top Pines. Eu falo assim, menino, Estados Unidos não gostam muito, né, colonialistas. Aí ele fala assim, ah, mas você não vai ter escolha. E aí você passa esse primeiro episódio, né, sem entender. Vou contar uma curiosidade pra vocês. Uma teoria que Henrique desenvolveu durante a série. Durante o primeiro episódio, na verdade. Quando a gente começa a ver as histórias, não tá muito claro se elas vão se interligar na mesma timeline, né? Porque, assim, eles mostram 2003 no começo com as meninas e depois não tem mais muita menção. E aí Henrique falou o quê? Quando ele viu que o corte de cabelo de Leila e de menina Laurinha era o mesmo, ele falou, eu acho que essa menina adolescente é a grávida no futuro. Mas não era, né? Não. Que logo a gente viu que não. E aí o que acontece é, Abby é levada pra essa escola, depois de uma tentativa de invasão da escola, porque as bichas muito inteligentes, elas vão roubar prova, né, pra poder fazer aquela coisa, ah, vai decorar as respostas e tal, e elas decidem se chapar de cogumelo, né, durante a invasão. Achei realmente muito, quem muito nunca, disruptivo. Né? Sábio, quem, né? Muito quem sábio. Nunca? É aquela coisa, apesar da gente saber que adolescente é idiota, ver adolescente muito idiota na minha TV é uma coisa que me irrita muito. E aí, os pais da Abby, que já estavam putos com ela pra ela ir em tudo que Leila faz, eles acabam chamando a galera de Top Pines pra pegar sua filha de uma forma muito amável, né, muito sutil. E aí a irmã da Abby fica puta com a situação e dá um dinheiro pra Leila ir resgatar sua irmã. Porque assim, gente, não sei se vocês têm esse mesmo pensamento que eu tive do começo, que é assim, eu entendo o quanto é forte uma cena de um monte de gente catando a menina na cama dela e levando pra dentro de um furgão. Mas eu acho que a série seria muito mais assustadora se essa coisa da escola ser muito do mal fosse mais sutil e mais, assim... Não me parece realista que aqueles pais daquela menina, né, por mais que estivessem preocupados com ela, veriam aquela cena deles levando a filha dela gritando, esperneando pra um furgão e achando normal e com cara de, ah, fizemos o que é melhor pra ela, sabe? Mas o pior é que no documentário da Paris Hilton, que ela fala da escola que ela estudou, ela fala que quando coletavam os infratores, os menores estudantes, era uma coisa meio assim. Era uma coisa meio assim mesmo, de furgão, de levar furgão. Mas era na frente dos pais, os pais assistindo? Sim, eles autorizavam, né? Amigo, eles autorizavam. Olha. E assim, eu já vi um documentário que fala sobre instituições americanas que são assim, né? Tipo, ah, traga o seu filho problemático pra cá que a gente vai corrigir. E é tipo um sequestro, assim, autorizado pelos pais mesmo. Por incrível que pareça, é crível. Isso é assustador. Então, não. Né? Então, mas a questão não é ser crível. A questão é que, assim, eu acho que para o impacto que a série poderia ter... Seria mais interessante, porque, por exemplo, a Toni Collette, né, que a gente não falou ainda, da grande personagem, é Evelyn, né, o nome da querida? Minha sobrinha. A Evelyn é tipo a grande mastermind por trás dessa instituição hoje. Depois a gente vai descobrir que ela aprendeu com outra pessoa e tal, mas por enquanto ela é, né? E assim, não existe um mundo em que alguém conheça essa mulher e ache que ela é do bem, pra mim. É sempre muito óbvio que ela é uma escrota, né? E aí, eu acho que se fosse um pouco mais dúbio, seria mais interessante a série. Tipo, realmente, em algum momento, parecer que ela tem alguma intenção de ajudar, mas que ela tem uns métodos que vão se mostrando. Mas não, desde o começo ela é muito, muito shady. E a escola é muito escrota, umas regras muito ridículas, assim. Então, eu não consegui, sei lá, sentir a tensão, sabe? Eu entendo isso que você tá falando. Mas acho que ele foi muito intencional isso deles. Assim. É o que você falou, né? Seria melhor, talvez, se fosse uma coisa um pouco mais degradê ali. Ela fosse se revelando. Sim. Mas eu acho que eles meio que não quiseram perder um tempo, vamos dizer assim, porque esse tipo de, pelo menos nos Estados Unidos, esse tipo de instituição já é meio que conhecida, já, então... ficou mais aquela coisa do culto, né? Tipo assim, as pessoas seguem ela pelo culto, por acreditar piamente de que ela sabe alguma verdade absoluta, e aí seguem ela cegamente. Mas eu entendo isso que você falou. Seria outra abordagem. É porque eu acho que do jeito que a série apresenta, não me deu muita esperança de ter alguma virada, como não tem, de fato, tá? Já falando pra vocês, porque assim, se a cidade inteira cai em tudo, e mesmo as pessoas que discordam um pouco da Evelyn, como a esposa lá do Alex, acabam estando em outro culto à parte, não tem o que fazer. Assim, é meio que tipo, até a pessoa aceita, entra pro culto junto. Mas assim, é porque tá, é, a gente tá acompanhando pessoas que estão vindo fora da, de fora da cidade, fora do país, sei lá. Uhum. E os adolescentes dentro, iniciando naquela vida ali e descobrindo que aquilo ali tudo é um culto e tal. Mas a gente já sabe, a cidade já aceitou. Todo mundo na cidade aceita, é normal, não tem problema. Sim, e eles falam sempre, né? Ah, daqui a pouco é como se nada tivesse acontecido. Na Bahia é normal. Porque a maioria dos adultos teve em Talpines e passou por esse processo de meio lavagem cerebral, meio coisa espiritual, uhum, né? É, e todo mundo aceita. A galera que vem de fora que fica, caralho, como assim? Tanto que Laila, chegou um momento que fala, ah, vou ficar aqui, vou me consertar. Até ela. E é rápido demais, né, amiga? Demais pra caralho. Mas é porque Toni Collette entrou na mente dela, né? Foi, menina. Foi pesado. Toni Collette fez um gaslight com ela violentíssimo com o negócio da morte da irmã dela. A Isa não me perguntou, é sobrenatural ou não é? Eu falo, amigo, não nunca sei. Nunca fica claro, nunca fica claro. Pode ser uma hipnose. Porque eu acho que ela usa lá os cogumelos, negócio de veneno de sapo, é uma coisa meio dias comuns. Exato. Eu tive um meio Nicole Kidman também, mas eu acho sobrenatural, não tem não. Achei. Até porque eles falam lá no flashback da Toni Collette que ela fazia parte de uma seita, né? Uhum. Eu acho sobrenatural aí... os óculos que ela usa, né? Que são horrorosos. Exatamente. E como ela virou psicopata, porque assim, ela fazia parte de uma seita, beleza. Ela seguia um psicopata, um cara malucão, só que o cara matando as pessoas, né? E a forma como ela mata o cara também, eu fiquei, gente. E não, e essa série ainda tem a questão que é daquela coisa da quando uma Suprema enfraquece, outra se levanta, né? Uhum. Porque a Laura claramente tá fazendo o mesmo movimento que ela fez de tirar a liderança do cara, né? É, aquela expectativa de, ah, ela errou e eu vou fazer certo. Agora eu vou fazer como ela também achava que o cara era errado. E que ela ia fazer certo. Então, eu vou ser melhor do que o anterior. E é a mesma coisa. E aí eu vou te dizer que se o culto de Toni Collette era bizarro, esse de Laura depois da hora do bebê... Nossa Senhora! Olha! Eu não sei qual foi a cena que mais me chocou nessa série. O sexo delas, que eu achei um pouco... Ou ela parindo a criança. Isso pra mim me traumatizou. Não, eu também fiquei bem perturbado com aquela cena do hot seat, né? Sim. Que eles humilham o menino, humilham o menino, até o menino não aguentar mais. Aí depois eles vão lá e se abraçam, ficam se relando. Ai, nossa. Me deu um nervoso. Nervoso. Me deu um nervosinho violento. Um né? Nervosinho. É, mas tá uma agoniazinha, assim. É. E aparentemente a única pessoa sã no meio de tudo isso é o Alex, né? Sim. Uhum. Aparentemente. Só que parece, né, aquele negócio no final que ele acabou cedendo ao sistema, né? É, mas aí é que tá. É, porque assim, eu não entendi o final. A menina saiu ou não saiu da cidade? Não entendi. Ela saiu da cidade. O Alex tava ou não tava com ela no carro? Não tava. Não, o que que acontece? A Abby tá ali, né, tramando sua fuga, a Leila decide ficar. Eu não entendi porque o namoro de Abby não foi até agora, confesso. Mas enfim. Ele foi ser isca pra não se pega. Ah, entendi. Ele foi o gordo, verdade. E aí a gente tem uma cena em que a Abby chega no carro, né, encontra a cachorra Claudinha. E aí o Alex aparece com o bebê na mão. E aí fala, vamos junto pra Nova York, tem uma cabana não sei o que lá. Eu sempre vou te proteger, sou o protetor. Sim. Só que aí a gente vê depois ele na porta de casa, fechando a porta, né? Então seria assim, o que ele gostaria de ter feito naquela cena, mas ele não teve coragem de roubar o bebê e sair. E aí ele aceitou aquela vida aí, né, em que o bebê dele fica relando em um monte de gente nos peitos das molezinhas, nos peitos dos homenzinhos, e ficou. Só que assim, eu concordo com a Amanda que é, sabe, tipo, e a gente vê a Abby depois saindo sozinha, né, de Tall Pines. Mas pra tudo que essa série mostrou de bizarrice, todos os desfechos que a gente teve foram abertos. A Toni Collette envenenada no meio das portas, entrando na boca dela mesma. Nossa, que saco. O Alex olhando pra essa esposa bizarra dele. A menina saindo. E tipo assim, nada foi fechado, nada. É uma minissérie, nada foi fechado. Cara, sabe, tipo... Nada foi fechado, exatamente. Nada foi fechado. Foi muito esquisito, assim, porque... Eles terem mostrado essa cena do Alex pensando... Agora é minha oportunidade. Ele pega a criança, ele sai com a criança no colo, ele encontra a menina, eles entram no carro. Eu vou te proteger pra sempre, não sei o que. Eu sei que daqui a pouco aparece a menina sozinha no carro. Aí eu falei, ué... Eu acho mal editado, mal pensado mesmo, que eles queriam mostrar. Eu ficou achei... parecendo a eliminação do Drag Race Brasil, né? Uhum. Sim. Vai ou não vai, meu filho? Foi ou não foi? Foi a vaca. Ela que porque tava. Assim, a primeira coisa que me animou no episódio inteiro foi ele aparecer com o bebê e ter roubado daquela maluca e ido. Exato. Então, não, pra isso mim ia tudo ser... só a imaginação, pra mim foi o grande brochol ever. Porra. Pra mim ia ser o final perfeito. Pois sim. Não, perfeito é demais, mas seria melhor do que foi, né? Sim. E esse menino também, gente, matando todo mundo. Matou gente fora da cidade. Chegou na cidade, mata o cara, pega. Pô, aquela cena dele dando a pedrada na cabeça do cara. Eu falei, que isso, cara? Eu gostei. Outro psicopata. É tipo, mas... você só tem psicopata. É porque a gente nunca ficou sabendo o que aconteceu no passado, né? Que toda hora ficava ameaçando ele. Porque o seu passado. Tamo de olho. Ah, mas uma cidade dessa, todo mundo conivente com a doida, eu saía jogando pedra no carro de todo mundo também. É, não, ele fez certo em matar o Ranger Vermelho. Não, e outra coisa, a mulher do Alex, que eu esqueci o nome, a bebê adolescente, Laura. Foi, ela saiu, ela voltou, ela sabia que a cidade dela tinha essa seita, ela sabia que não tinha bebês naquela cidade, aí ela grávida resolve voltar. Ela voltou a convite de Toni Collette. Porque Toni Collette ia permitir que tivesse o primeiro bebê da cidade para poder começar a ter novos bebês. Ah, tá. Agora com permissão. Porque agora a cidade inteira já tava na seita, né? Exato. Já tava todo mundo já alinhado. E esse bebê de Everybody, né? É, exato. Everybody hates bebês. Eu não voltaria. Mas... Entendi. Você foi a Toni Collette. Mas a mulher no fim era mais doida que a Toni Collette? Ela era mais doida que a Toni Collette. Porque ela saía raspando um sapo por aí. E tinha esse plot de, ah, meus pais me abandonaram, mas perdi a sensibilidade. Eu achei isso uma palhaçada de, ah, eu tirei o trauma, tirei não sei o quê. Mas junto ela perdeu o vínculo com os pais e vai perder com o bebê. Aí a Alex, ela não vai dar meu filho? Ah, ela vai gostar dele como se fosse um nascer do sol, uma flor. Ah, toma no seu cu. Cara, esse foi outro plot também que tomou um tempão e não foi pra lugar nenhum. Os pais de Laura. Ah, que mataram, sumiram com os pais de Laura. Depois de Laura que matou os pais. Tudo off-screen também. Eles discutindo. Ah, foi você? Não, foi ela. Acredita em mim. Ah, tá bom. Exatamente. Depois porque assim, mesmo se a Laura achar que matou os pais, pode ser tudo manipulação da Toni Collette, como pode ser a Leila matou a irmã, manipulação dela, então... Amigo, qualquer coisa nessa série pode ser manipulação da Toni Collette. Até porque toda hora a Toni Collette fica lá, pega aqui a balinha no meu bolsinho, pega a balinha, uma balinha, toda hora. E assim... A mais legal pra mim foi a rebelião lá das crianças. Foi maneira. Essa aí foi maneira, mas... Só e, faltou assim, tocar o Ia Young, né? Sim. Também não tem motivação pra Toni Collette fazer isso. Beleza, eu sei que ela é vilã. Eu não preciso concordar, mas eu precisaria entender por que ela fica fazendo esse salto com as pessoas, sabe? Tipo, foi tudo jogado, gente. É uma série jogada. Foi deixar as pessoas puras, né? Foi que eu falei pra quem me perguntou, tipo assim, ah... Depois, o que que acontece? Como é que é essa seita? Não sei. Ninguém sabe. Não sei. É, não tem, assim, uma explicação do objetivo. Não. Cara, tudo porque se coisa. O que eles apresentaram nesses 8 episódios fosse, sei lá, 2, e aí depois continuasse, tivesse algo, beleza. Mas me parece que foi tudo introdução, ninguém sabia muito bem o que queria contar, e foi jogando. Aí chegou no final falando, menino, vamos ter que fechar, né? Vamos fazer aqui uns final abertos e ver se cola. E cada um que faz o seu final na sua casa. Exato. Faça a sua série inteira, né? Sua motivação de personagem. Sim. É uma série para você exercitar a sua imaginação. Uhum. Se quiser, vai fundo. É, teve isso. O May Martin veio, contou uma história mal contada e foi embora. É, o que eu fiquei, o que eu li também é que eu fui procurar o final explicado, né? Ah, que bom que eu também. E não me adiantou nada. Mas assim, eu li que a produtora do fim da minissérie, ou uma das produtoras da minissérie, fez baseado na experiência de uma amiga dela que foi realmente para uma dessas instituições, entendeu? Falei. Mas ela na experiência com drogas alucinógenas. Exatamente, né? Aí é mole. Mas, apesar desse monte de furos, eu fiquei muito entretido do começo ao fim da série. Eu não sofri. Eu fiquei puta no final. É, mas sofrer não. Pra mim foi orgânico ver os episódios, achando que eu fui vendo um atrás do outro, assim, na sequência. Que eu tava entretido, realmente. Mas a gente ia saber alguma coisa, né? Até exato. Porque assim, é intrigante. Você dá vontade de continuar. Mas se você faz uma coisa que dá vontade de continuar por conta de um monte de pergunta que você pensa não tem a menor intenção de responder e fazer sentido, pra mim, tira um pouco da força do mérito. Não, sim. Não, o final é péssimo, porque deixa tudo aberto e por ser uma minissérie. Uhum. Se fosse uma série, a gente falava assim, ah, beleza, na próxima temporada alguma coisa vai acontecer. Mas eu achava que era. Até os 46 segundos. Mas por ser uma história que fechada. Se for um grande hit, eles falam que vai ter outra. Até porque Toni Collette não precisa voltar, né? Que é a única famosa que... Sim. Que ela tá lá presa em si mesma, né? Em si mesmada. Exato. A boca quebra a chave no cu da mãe. Uhum. Ai, que horror. A chave abre a porta que abre, a porta que fecha, a porta da esperança. Não falamos sobre a pessoa mais amedrontadora dessa série. Viado! Essa menina que era lá, coelho não, como é que era ela? Ah, ruiva. Sim, a escoteira, né? É, mano, a garota... É sempre ruiva, né? É, ruiva. Era o próprio demônio que eu fiquei... Um capeta em forma de guri. Isso aí, o que eu fiquei... E na hora que o menino enfiou a cara dela na bandeja, ela saiu toda quebrada, eu vibrei. Sim. Nossa, sim. E aí depois ela matou ele com um graveto. Uhum. Olha aí. Que aliás, esse episódio da caminhada também é bem legal. Sim, esse da caminhada também é legal. Esse da caminhada é bem maneiro. Nossa, e que eu fiquei puta com a garota, que a garota contou pra todo mundo que o garoto do início tinha morrido. Quando ela jurou pra disléxica que não ia fazer nada, que não ia falar nada. Uhum. Ai, que morro. Eu falei, nossa, boa. Não, e aí assim, eu acho que é um pouco também da minha coisa de esperar sempre algo mais positivo, tinha muitos personagens que estavam insatisfeitos ali, não tinham cedido a lavagem cerebral completa ainda, né? Uhum. Eu achei que ia ter uma mega rebelião desses meninos tudo, sabe? Tipo, botando pra fuder dentro da escola, e aí iam fugir todos juntos, e aí não. Sabe o que eu achava? Depois do episódio da rebelião, que a Toni Collette fala pro cara assim, você tá vendo como eles seguem ela? Essa menina nova, eles vão. Uma hora eles vão sair daí, não sei o quê. Quando ela falou isso, você tá vendo como eles seguem o que ela fala? Eu pensei, cara, a Toni Collette agora vai pegar essa menina pra ser a 02 dela, entendeu? Uhum. Assim, agora vai construir uma nova Toni Collette, por algum motivo. Mas não, Leandro. Muitas possibilidades melhores do que eles preparam, né? Exato. Ser a coletinha, né? Exato. E aí, assim, muito do que a gente falou, a Toni Collette é bastante impressionante como doja e tal. Sim. Mas ao mesmo tempo. Ela faz uma doja como ninguém, né, amiga? Mas a variedade, range de atuação não tem, né? Toni Collette fazendo Toni Collette. Não é isso? Sabendo disso. Não é uma personagem disruptiva, não. Pelo menos não pra ela. É, não, ela porque tá se, muito se for ganhar de prêmio, mesmo, coisa dessa bosta aí, eu perco fé na premiação de vez. Ah, não. Não, vai não, amigo. Vai não. Isso é algum livro? Eu acho que não. Não, não, acho que não. Então, eu fui ver também. Eu fui ver também os vídeos, né? Aí é ótimo porque, né, a gente aprende muito sobre o que as pessoas têm de referência. Falam assim, ah, Isso é claramente inspirado na história de Charles Manson. Eu falei, quê? Quê? É. Do nada. E aí o povo falou, porque não sei o que e tal. E tem a grande atriz Toni Collette. Eu falei, quê? Toni Collette. Toni Collette, show de bom. E aí eu fiquei, mas o que, que Charles Manson tem a ver com instituição psiquiátrica de cu? É, vamos. Toni Collette. Não, nada a ver. Toni Collette. O Charles Manson nunca escondeu de ninguém que era uma seita mesmo, que era um culto. Então, tipo, não era uma... Toni Collette também não escondeu, não. Não, amiga, eu já escondia. Tanto que é aquele, o ritual brabo mesmo, o cogumelo do bom, o cogumelo de 20, de 30, era o que ficava lá naquele lugar escondido. Porque até por cima era disciplina, era só coisas para disciplinar a galera. E aí lá embaixo ela enchia a galera de droga. Então, é verdade. Não tem nenhuma semelhança com o Marilyn Manson. Amo Marilyn Manson. Perry Mason, né? Perry Manson. Não, mas o Marilyn Manson é Marilyn Manson por causa do Charles Manson. Homenagem. Ele fez anos incríveis, né? Olha aí. Homenagem, né? É, a Marilyn Monroe e a Charles Manson. Adoro! E ela é a Michelle também, que? É, aí. Mas aí ela não sabe ler. Ah, mas essa menina também não sabia, a Abby. Ah, então. Porque não é disléxica, né? Uhum. Porque ela é disléxica. Ah, mas eu amei que, tipo assim. Essa família era tinha... muito rica pra poder mandar ela pra uma instituição dessa. Podia mandar ela pra um internato na Europa. Podia. Tipo. Precisava ser isso. Ela é rica. Eu, né? Amo. Eu amo que ela tinha umas dificuldades na escola e tal. E a amiga falava, você é disléxica. E quando ela chegou, que a Ruiva Creep falou, você tem que ler o livro das regras, eu sou disléxica. Tipo assim, não podia ler nem, olha, tem que. Não pode dormir na cama. Uhum. Nem isso. outra cena que eu quero destacar aqui. Gente, sério, eu ri. Eu fiquei com vergonha. Mas a cena da menina indo se pegar com a sapatão que ficava com ela. E a sapatão larga ela e começa a triturar um monte de droga e cheirar alucinadamente a menina assim. Pô, a gente vai se pegar ou não? Porque ela ficou, tipo, parada olhando a menina. Bicho. Deu uma overdose e, tipo, pô, a gente vai se pegar ou não? Achei que era pra isso que a gente tinha vindo pra cá. Tá, exatamente. Eu falei, gente, coitada da menina, ficou na mão, literalmente. E a menina morreu? Morreu. Pra mim, o melhor personagem dessa série foi o namoradinho de Leila do começo, que largou ela na estrada, porque ela queria que ele fosse lá com ela na escola. Boa. E aí falou, claro. tente colocar seu sapato no meu pé, né? Olha aí. Exato. Sapato no meu pé, foda. Eu amo. É isso, bom. Gente. Não vejam. Não vejam, por favor. Ou vejam sem expectativa nenhuma, é isso. É isso. Não gostaram que renderam a pauta até agora, né? Não, tem várias coisas interessantes. É isso. A gente viu 8 episódios, né? Não podia. O que vale é a jornada. Ah, pra quem gosta da jornada... Vai ser divertido. Pra quem gosta de Toni Collette. Toni Collette no seu terceiro papel seguido de doido, igualzinho. De Toni Collette. Eu amo. Mas vamos então embarcar num avião rumo a Nova York para pegar remedicamentos proibidos do Brasil? Vamos, vida. Pra falar aí da conclusão, né? Que máscaras de oxigênio não cairão automaticamente. Rapaz. Até eu, que sou uma pessoa fria por dentro, morta por dentro, chorei nesse final. Dead to me, né? Exato, dead to me. Dead inside. Volta pra mim. Busca pra mim. E aí, Leozinho, conta pra gente como foi essa experiência de estar com esses personagens durante 5 semanas. Amiga, eu preciso fazer 2 meia-culpa, tá? Sim. O primeiro é sobre uma fala que ninguém falou isso, ninguém veio cobrar pra mim militar nada não, mas eu percebi que eu fiz uma fala bastante controversa. Quando a gente tava falando sobre a série em outros episódios, eu falei sobre essa questão do AZT, que não era regularizado no Brasil e tal, e eu falei assim, gente, não é que as pessoas estavam deixando morrer à toa, não sei o que e tal. Né? Então ficou parecendo que estava passando pano para o governo da época. Uhum. O que eu quis dizer é que assim, os comissários e tal que estavam trazendo, eles tinham as dificuldades por conta dessa questão que era proibida. Então assim, não é que eu disse que o governo estava super trabalhando também para salvar as bichas do Brasil e do mundo, né? Era que realmente esse plot do AZT, que até o Zanon trouxe pra gente, que não era quase nada ficção, né? Tipo, teve realmente um movimento de comissários trazendo medicamento retroviral pro Brasil e tal, e eu nunca tinha ouvido falar nessa história. Eu realmente achei que a série tinha, assim, a partir dessa coisa do medicamento ser proibido, eles tinham criado toda uma... Mas não, aparentemente foi um negócio que rolou. E a outra coisa que eu tenho que trazer sempre é, né, o quanto eu tenho a resistência e, de certa forma, um desinteresse de histórias de começo de HIV e tal, né, do tanto de mortes que a gente teve, porque eu acho que é um assunto que quem acompanha tramas GLS, né, como nós, pegou muito, assim, né, teve uma época que a gente praticamente só tinha obras com personagens gays, lésbicas, e, enfim, se fosse com essa temática, eu acho que, né, além de ser uma temática muito pesada, muito triste, foi muito repetida por muito tempo, né? Então, quando eu comecei a ver essa série, eu achei assim, cara, não vai me pegar de jeito nenhum. A gente já viu no começo o quanto essa noção caiu, porque a série era muito boa. E ela, no fim, pô, eu só tenho a agradecer e falar que, assim, se alguém tem esse mesmo pensamento que eu já tive, que a gente algumas vezes manifestou, esquece isso e vai ver. Porque é muito boa, muito, por mais que tenha a tristeza, tenha o peso, muito pra cima, muito positivo, sabe? Então, é realmente um disclaimer que eu faço para pessoas que talvez resistam ao tema, vão ver de coração aberto, sabe? Eu acho Sim. que a gente tem poucos filmes, poucas obras que mostram heróis da nossa história, né? A gente não tem esse... Eu ia falar, a gente não tem esse egocentrismo, mas não é egocentrismo, é tipo, a gente não conhece mesmo a nossa história. E aí, pegar uma parada dessa que foi um lixo, vamos pegar uma época lixo para todo o GLS do mundo inteiro, mas principalmente dos Estados Unidos e, né, enfim, e para onde acabou tendo essa endemia, cara. É uma história que o tempo inteiro é uma história de luta, esperança e vitória. Isso aqui é foda. Tipo assim, eles realmente foram heróis e eles venceram. Essa é a frase final da série, né? Nós vencemos, nós ainda estamos aqui. E, cara, e é difícil você... Se você pegar outras obras com essa mesma temática... É só uma tristeza sem fim, que acaba o filme, tu fala, caralho, que merda. Porra, que época merda, não sei o quê. Que merda, porque assim, outras obras não tem reação possível, não tem o que fazer, exato, né? Exato. Essa série... Todo mundo morre e é isso. Eu acho também que a gente fala que a gente viu muita coisa dessa... E é muita coisa de fora, brasileira, a gente vê muito pouca coisa... Apesar da gente também, culpa nossa também de não ir atrás mais das coisas que tem, e também de ter coisas grandes que aparecem, igual uma série de streaming, assim, que bem produzida, bem feita, que faz a gente se interessar com personagens muito bons, pra gente entender um pouco mais da nossa história mesmo, né? Porque se você vê, a gente vê o mesmo filme, mesma temática de Stonewall, que é lá, que aconteceu lá 300 vezes, aí vê outro movimento do... Só da galera de fora, e daqui a gente vê muito pouco. Então, eu acho que isso é muito bom pra gente mesmo assistir, que a gente não tem costume de ver, né? Eu achei que eles foram muito bons na gracinha de, por exemplo, vamos botar a imagem granulada aqui, né, em momentos, pra gente realmente sentir que tá vendo um filme gravado na época. Mas pra mim não foi usado demais também, a ponto de perder a graça, né? Eu acho que é quando tinha que ter. E das músicas, apesar dessa tristeza retratar ali a alegria da época também, o que era a festinha das boates, o negócio de dizer, olha, a gente vai falar sim do que as pessoas estão morrendo, a gente não vai ficar... Acho que tem uma militância muito positiva no sentido de, tipo, tem umas situações que o Nando passa nessa reta final, principalmente de escolhas que ele tem que fazer, que ele fala, eu vou me fuder, mas eu vou levar todo mundo junto, sabe? Eu achei muito bom. É isso, eu amo. Eu achei ele um protagonista excelente, assim, porque ele era muito falho, muito, né? Uhum. Tinha um lado putão ali, mas ao mesmo tempo ele era um cara muito, muito dedicado à causa. E eu acho que o Johnny Massaro tá excelente no papel. Ícaro Silva também, que a gente já tinha uma implicânciazinha. Eu acho que ele cresceu muito nos últimos episódios. Descobri que ele tem nome até, né? Que é Raul. Eu achava que era Suzy Lee. Pra mim, sempre será Suzy Lee. Toca Raul, né? Morganza. É. Morganza. Coitado do cara. E esse último episódio, ele praticamente não tem mais a possibilidade do AZT como forma trazida por eles, né? Depois que a gente viu as merdas do episódio 4, eles estão meio que entregaram os pontos, né? Então, tipo, sim, a gente começa com meio que uma fita de despedida do Nando pra Suzy Lee. Nando Baker, né? Amor. Exato, fazendo a Hannah Baker aí. E eu já comecei esse episódio falando assim, ah, que ódio que esse homem morreu, eu não acredito que eu tô acompanhando agora uma fita dele, né, o tempo inteiro, porque a gente vai vendo ele dizendo que o Raul Suzy Lee só vai ouvir aquela fita quando ele tiver ido de arrasto. E aí a gente vai vendo toda a construção do, né, do que tem do relacionamento deles, pós aquele tanto de pegação que a gente comentou. E ele falando meio de... A gente já começa meio que com um flash forward, né? Então a gente vê que Yara virou pilota da Fly Brasil. Que Léa tá aí, né? Pegando uma mulher muito feliz da vida. E aí ele fala, ah, uma coisa que eu nunca ia abrir mão é a alegria da Léa, o sorriso dela e não sei o quê. E você vai ver meio quantas pedidas já dele de todo mundo, né? Sim. E aí em algum ponto do episódio... A gente vê que Raul descobriu a fita e falou, agora tu vai ouvir isso junto comigo. Exatamente, isso aqui é o que eu tô pensando, meu irmão. É. Que merda é essa, pô? Maravilhoso. E eu acho bonito que ele fala também na fita, né? Tipo, tanto que Raul inspira as pessoas e a voz dele guiou muita gente no meio do caos e tal. Achei. Assim, eu acho que, não sei se vocês têm essa impressão, o começo da série não dá a entender que Ícaro Silva teria esse papel tão... Não, líder, não, né? Ele cresce muito. Não, eu acho que assim, o Ícaro Silva tem aquele parte que ele vai trazer o outro lado pro Nando, porque o Nando, assim, apesar dele gostar lá da cultura e tal, ele não luta pelo jeito, ele quer lá dar o rabo dele e é isso, né? Eu acho trazer Muamba, né? Trazer Muamba, fazer o dele. Mas aí eu acho que o Ícaro ia ficar só aquele amigo coadjuvante que ia pôr um pouco de consciência na cabeça dele. Mas ele já era, ele já tinha uma questão de, tipo, usar camisinha, que foi o que a gente estava se preocupando. Exato. Ele tinha a relação ali com a drag que morre no início, que ela fala, eu quero que as pessoas saibam como rir de AIDS, não sei o quê. Mas eu não imaginava que ele ia assumir esse papel, que ele acaba assumindo no final, eu achei muito bom. Sim. Nossa Blanca, né? É isso que eu falo, tipo assim, uma série de muitos heróis, entendeu? Se você parar pra pensar, essa drag foi a primeirona que falou assim, cara, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero que todo mundo saiba porque eu morri, porque a galera tá dormindo, tá achando que é sacanagem, tá achando que é brincadeira, e cara, e tá chegando, e todo mundo tá pegando, ninguém tá nem aí. Então, aí, já você vai puxando a galera que realmente, assim, até no leito de morte deu... o jeito de ajudar de alguma forma. Nossa, e um ódio eterno que eu sentia desse jogador de futebol maldito. Menino, pra mim foi um baque. Pra mim também. Saber que foi ele que passou pro Nando. Porque ele fez mó negócio quando descobriu, né? Sai daqui. E aí depois ele revela que, inclusive, ele já sabia que ele tinha se apaixonado lá pelo professor de Pilates Vim Pimba. E aí foi ficar com o Nando já sabendo. E aí, Nando um anjo, né? Ah, tudo bem. Olha, se fosse eu... Cara, dava na cara. Papai, seu filho da puta, você não sabia que eu podia... Eu posso ter passado pra várias pessoas, eu não sabia dessa porra. Mas eu acho assim... O tanto de gente que Nando pegou no Rio de Janeiro e fora, enquanto estava com esse jogador... É. Mas eu acho que se fosse o Nando do começo, ele teria essa reação. Mas como ele passou por todo... evolução dele, que foi em 5 episódios e foi de uma maneira muito natural do que foi feito, aí eu entendi o porquê que ele fala, ah, tá bom, vida. Tamo lá, né? Já tô aqui, já me fudeu, né? Desgraçado. Não, eu entendi, mas eu concordei, né? Que... Não, também não. Ia descer a mão desse filho da puta. Eu ia mais, ele muito. Já vai morrer mesmo, né? Então, bora. Ai, que horror. Aí a gente teve o grande primeiro baque aí do último episódio, foi a tiazinha, né? Que... Ai, fiquei tão triste. Ai, mas eu amei que ela ficou feliz antes de morrer. Tomou uma bela de rabada, né, do homem. Porra. Ela teve um final feliz, assim, apesar de tudo, porque ela teve oportunidade, né? Ela tava viver, exatamente. Exato, ela saiu de um casamento opressor, onde ela descobriu que o marido dela traía ela. E ao invés dela entrar numa noia, numa depressão, numa tristeza sem fim, ela virou o jogo, pô. Viveu. Uhum. Fez uma nova família. Então foi legal. Assim, o arco dela foi muito legal. Gostei muito. Foi muito bom mesmo. Bonitinha. E tinha a amizade dela com a outra. Sim. Com a nossa Angel. Isso. Nossa Angel. E quem era Electra então, né? Era Suzili? Suzili. É, Nanda era a Blanca. Amo. My daughters. Outro ódio que a gente teve que passar foi do povo da Fly Brasil querendo chantagear a Yara, né? Olha, estamos te dando um voo aqui porque vai ficar, né? Vai ficar bonito pra gente. Mas você vai ter que conseguir um favor aí com seu amigo Nando. Nossa, cara, eu fiquei com muito ódio. Que ódio. Ela tava tão feliz, tão orgulhosa de ter conquistado aquilo ali. O cara, porra, tô fazendo esse favor aí pra você. Que vai, na verdade, ser um favor pra empresa. Só que, porra, cara, a cara dela que vai, assim, murchando. Nossa, que triste. É. Que ódio isso. E aí a proposta da Fly Brasil, ela era ir trazer a ZT para Nando novamente... E ele ia fazer, tipo, um grande pronunciamento, dizendo a ZT é maravilhosa, minha família, não sei o que, nunca errou, se errou. Tirar o processo, né? Isso, tirar o processo. E aí Nando falou, e ele tava todo mundo assim, com medo dele não aceitar, né? Vai morrer aqui sem nem... E eu achei falou, não. Que ele não ia aceitar. Eu também achei. Também. Ele falou, não, eu aceito, mas tem uma condiçãozinha aqui. Que é, vai trazer pra todo mundo essa porra, vai usar de marketing pra empresa. Já que tá querendo limpar em marketing, limpa direito. É isso aí. E aí vai trazer pra mim, pra todo mundo e tal. A gente tem um vislumbre aí de como eles fazem tipo um balcão. Isso aí eu imagino que seja muito fantasia mesmo, né? Não tem como ser rolado com alguma companhia brasileira. Que fizeram um balcão da companhia pra trazer o remédio, mesmo antes de estar liberado. A pergunta é... O remédio não era legalizado. Como que a companhia aí quer botar um balcão assim, galera? Toma aqui. Drogas não legalizadas no Brasil. Pois é, eu não ia deixar passar. Enfim. Mas a gente aceita, a gente viu que deu certo, né? De certa forma, assim. Deu uma sobrevida ao Nando, né? Até o momento que a gente está acompanhando. Mas a gente acaba tendo um momento ali antes do protesto que eles vão fazer. Em que Nando tá no hospital rodeado de seus amigos e tal. E aí eu já adianto que, assim como a série de Toni Collette, eu acho as cenas finais muito dúbias pra realmente dizer que eu entendi exatamente o que aconteceu. Sim. Porque a primeira coisa é, quando o Nando tá lá deitado na caminha e o povo, né, tá em volta dele, meio que todo mundo começa a sair de foco ali do ponto de vista dele. Então, assim, pra mim, a partir dali eu já não sei o que foi realidade ou não. E começa a ter meio que uma despedida de cada um indo falar com ele, de uma forma muito suspeita. Tipo, eu já tava morrendo fosse... ali. É, ali não, é, então... pra mim era despedida real, mesmo. Então, mas você acha que eles falaram aquilo, aquelas coisas? Ah, aí eu já não sei. Amiga, eu acho que é. E pra mim me pareceu que seria a visão dele do que aconteceria no final. Cada então, um eu pensei nisso também, mas eu acho que eles fizeram a série pra deixar esses dois pontos pra a gente pensar. Assim, ou ele pode ter vivido ou não. A gente deixou em aberto aí, você interpreta do jeito que vocês quiserem. Sim, mas eu acho que a cinematografia foi muito feita pra tipo, parecer que ele já tava. Então, mas assim. Eu te confesso que quando eu vi, assistindo, eu, pra mim, nada pareceu sonho ou lúdico ou nada disso. Pra mim, jura? Normal, tipo assim, a galera tava saindo pra ir pro protesto, foi despedindo e tal. Aí até que ele fala da televisão, não, deixa a TV ligada, não quero ver no jornal, no negócio. Tipo assim, mas ali era a última cena dele com a família, pra mim. Uhum. Só que a cena final dele realmente parece uma coisa assim, que deixa essa dúvida se ele tá vivo ou não. Pra mim, não. Só pra adiantar. É, porque o que acontece a partir daí é, ele fica sozinho no quarto vendo ali pela TV o que tá rolando. A gente tem um salto temporal em que foi 96, 97? 96. Que é um momento em que o remédio, né, foi trazido oficialmente, imagino que já tinha outros tratamentos, e foi meio que uma virada pro que o Brasil tá hoje, né, de ser uma referência de medicação de HIV gratuito, inclusive. Sim, e aí um lacrão. E aí o Raul tá meio que ali comemorando e dizendo pras pessoas essa coisa, olha, a gente venceu, a gente conseguiu. E nesse momento o Nando não está em cena, a gente pensa o quê? Foi isso naquele dia e é isso. Uhum, foi. E aí, né, eles todos comemoram ali os que restaram, então a Leia tá ali pegando mulher, tá pegando a gloriosa namorada de Baca, né? E aí tá todo mundo, né? Uhum. De repente, Nando vem desfilando, ela não anda, ela desfila. Aí Léa fala assim, a gente vai dançar muito hoje, vida. Aí Nando dá um beijão em Raul, e a gente fica assim, já comemorando, né? Pensando, pô, quer dizer então que deu certo, né? Ele só atrasou. O bem venceu, né? Exato. Uhum. E aí, que assim, seria muito comum, né, de fazer essa enganação e tal. Só que aí, na última cena, Nando começa a olhar, né, em volta, aparecem todos os mortos da série, né? Divando, sorrindo, lacrando pra mas ele. O piloto não morreu, né? O piloto foi embora pros Estados Unidos. É, ele não morreu. Não, ele o piloto com a tá mulher. Na cena? Tá. Não, o piloto não tá não. Não, quem aparece. Tá é o jogador. É o filho. O filho do piloto. Não, aparece o piloto também. Eu não vi o piloto. Eu também eu não. Eu vi o jogador, vi o filho, vi a drag, bem gloriosa. E vi o homem que era o marido da tiazinha. Uhum. Ah, então era ele, bigode. Eu acho que não tem o piloto não, amigo. Foi só os mortos aí... do HIV que mostrou. Exato. E aí Nando vira pra câmera, quebra a quarta parede e fala, ainda estamos aqui, vida. E aí assim, eu gosto também de pensar que Nando ficou vivo, maravilha, né? Tá aí até hoje, que... No meu coração. Mas, mas me pareceu que aquele primeiro discurso do Raul, né, era o que é real sem Nando. E aí já aquela parte toda depois foi um after, uma imaginação, um sonho bem sonhado. Amigo, você não vai me convencer que ele não está vivo. Você pode ser assim. Não, mas eu não quero te convencer. Eu tô te dizendo que a série me deu essa impressão. Não, mas eu acho que ela deu a impressão para as duas coisas. E aí você interprete do jeito que você achar melhor. Ah, mas é tudo interprete agora. Ué, mas se eles quiseram fazer assim, não foi eu que fiz? Eita! Agora eu quero receber um pouco desses royalties que eu estou fazendo o final, então, ué. Estão fazendo o meu final, né? Exato. Uhum. Mas assim, de qualquer forma, seja como for, é um final bastante bonito. Sim. E eu acho que foi bem inteligente eles terem feito esse negocinho do vida durante a série, como se fosse só um apelidinho, e, né, ter esse trocadilho no final, do tipo, estão falando seja, vida, né? No sentido de, né, estamos vivos ainda, de certa forma. Sim. As pessoas com a doença ainda vivem de normal e tudo, né? Foi bem legal mesmo. Uhum. E a gente recebe um dado assustador, né, Mandy, que você falou do letreiro final ali sobre... Cara, eu fiquei chocado, porque no letreiro final eles contam como tudo evoluiu, né? Depois de liberar o medicamento... É, enfim, depois de entrar no SUS, e aí hoje em dia a gente tem o tratamento para quem convive com HIV ou AIDS, para quem quer se prevenir, né, e tudo. E aí o último dado é, mesmo assim, no Brasil, onde a gente tem esse tratamento gratuito, 10 mil pessoas morrem por ano de AIDS. Uhum. E assim, caraca, como? Sério? Que é tipo assim... Eu fui uma adolescente pós isso tudo. E, cara, em todas as feiras de ciência que eu participei na minha vida, tinha esse tema. Uhum. Todo mundo na minha adolescência era completamente consciente de... E, pô, não, eu não sou classe média. Eu sou pobre. Uhum. Então, assim, pros pobres, era consciência total. Todo mundo sabia que tinha que usar camisinha, não sei o que. E aí hoje a gente tendo a possibilidade de tomar, a gente, né, pessoas que têm uma vida um pouco agitada, que transam muito com pessoas aleatórias, podem acessar esses medicamentos para, né, tipo, depois, ou antes, ou depois que você teve uma relação que você acha que pode ter pego alguma coisa, você tem essa possibilidade de tratamento, ainda assim as pessoas estão morrendo, isso explode minha cabeça. Depois eu comecei a pensar nos casos realmente de pessoas que não fazem a mais puta ideia que elas poderiam estar. Eu acho que é mais isso, né? Essa galera que morre assim deve ser por isso. Eu tava conversando com uma amiga da minha mãe, que ela é enfermeira lá em São Paulo. Ela falou assim, tem muita gente, assim, muita gente me falou, não sei se equivale esse número de 10 mil por ano, mas com certeza chegou muito perto, de situação de vulnerabilidade social, de assim, não chegou a fazer um teste, já chega lá. E é aquela coisa que a série mostra, de tuberculose já ligada ao HIV e de, né, já ter as manchas, as coisas. Então ela fala assim, entra na estatística, porque é registrado como tuberculose e AIDS, né, e HIV. E, assim, são pessoas que jamais vão chegar pra, sabe, pegar o remédio e tudo, sabe? Pessoas numa situação que realmente, limite do limite de, tipo, viveu, nunca nem imaginou o que era aquela doença. Não, nunca nem imaginou que estava pegando, que poderia pegar, inclusive, porque nessa série a gente tem essa pessoa representada pela senhorinha, que era casada com o marido dela, crente que ela só tinha relação sexual com ele e ele com ela, e o cara tinha relacionamento extraconjugal e ela pegou sem fazer ideia de que ela poderia estar pegando essa parada, sacou? Então acho que é assim como a família tradicional brasileira é uma família que adora dar esses pulos fora, pode acontecer bastante também. De gente que não faz ideia. Deve ter uma galera também que sabe, não quer se tratar, tem vergonha de buscar medicamento, tem um monte de coisa. Né? É isso, né? O que eles falam assim, o que mata não é a doença, é o preconceito. Claro que é a doença também, mas se você pensar que hoje, com o acesso que a gente tem, com gente que consegue viver indetectável, sem transmitir, né, com um medicamento que garante que ela vai ter uma vida normal, plena e tal. E mesmo assim, né, excluindo as situações de vulnerabilidade social, tem pessoas que estão morrendo, né, por, sei lá, como a Amanda falou lá no grupo, né, tipo, de certa forma de bobeira, ainda tem muito da pessoa que diz assim, eu não vou, não posso pegar um remédio HIV, e eu vou me sujeitar e provavelmente vai transmitir e tal, porque realmente pelo preconceito que ainda é associado ao vírus, sabe? Então. É porque nós aqui, a gente vive numa bolha que, tudo bem se assumir, ir atrás das coisas, se precisar e tal, mas tem um outro grupo que não quer, quer revelar, não pode, tem medo, tem vergonha, e se for no posto pegar alguma coisa, vai saber que é. Então é difícil, né? E assim, não vamos também negar que ainda existe, porque, tipo, acho que na série eles vão num ponto muito extremo do povo que, achava que encostar, abraçar, não sei o que, transmitia. Mas é claro que a gente, né, no nosso círculo social, assim, por mais desconstruído que a gente seja, chegar uma pessoa e dizer, eu tenho HIV e sou indetectável, não sei o que, dizer que não vai ter gente que vai ter o receio, que vai pensar, será que é assim mesmo? E vai questionar, sabe? Ainda tem, cara, infelizmente. Eu já trabalhei com pessoas que tinham HIV e que era, tipo, mega escondido. Tipo, a pessoa não escondia a sexualidade dela, mas ninguém sabia que ela tinha HIV por medo. Medo do preconceito. Então, isso é real, isso é um fato. Acho que hoje o preconceito, naquela época já era, mas hoje o preconceito está matando muito mais do que a doença. Muito mais. Até porque hoje se a doença hoje sem preconceito e com pessoas que não teriam, é isso, ela está controlada, a pessoa só vai ter um cuidado de acompanhamento, de medicação, e pronto. Exatamente. Uma coisa que eu acho, uma coisa que eu já acho, a gente já vai abrir um debate aqui, mas, por exemplo, a galera que, né, que toma PrEP, que o PrEP tem um acompanhamento específico ali pra quem toma mental. Sim. Eu acho estranho a noção de que estou tomando PrEP e posso esquecer a camisinha, não sei, sabe, tipo assim, Primeiro porque não impede tudo, né? A PrEP é um específico ali, imagino, para HIV, talvez algumas outras infecções. E segundo, porque eu não sei, tipo, é 100% eficaz, a pessoa tomando PrEP, sabe, não tem chance, então... Ah, então, é, mas assim, o problema é que é das outras doenças. Fala assim, ah, aí eu também não concordo, eu tô da mesma opinião que você. E aí eu falo assim, ah, mas só duas doses de Bezetacil, tá novo em folha, então assim... Se banalizou muita coisa, assim, tem a vantagem de a gente ter esse medicamento, que é para ser, é recomendado quando você toma PrEP de usar com camisinha, enquanto você fazer sexo com camisinha, mas não fazem isso, né? Não. É porque eu fico pensando até, sei lá, se num possível surgimento de, né, de um outro vírus, talvez seja falando muita merda. O fato da gente ter uma geração, uma coisa que a partir da gente de agora vai ter muito mais gente transando sem camisinha, que já é algo comum, por conta de ter a PrEP, a gente já não vai estar gerando uma exposição, um risco de outra coisa. Uhum. Não, mas tem dados assim, né, que deu, naquela época, quando a gente era adolescente, deu uma queda muito grande, né, de contaminação, uhum, do vírus e tal, e hoje em dia só aumenta, né? Pois é. Por causa também dessas coisas, né? Tem gente que também toma, não toma regularmente, né? Porque assim, tomar pra não, pra fazer, beleza. Mas tem gente que toma, para, e aí você uhum. quebra todo o ciclo lá do medicamento, que não vai adiantar nada, né? Sim. Então continua encapando, viu? Importante. Importante encapar a cabeçota. Se eu pensar, beleza, se o medicamento, né, protege aí. Pode ser que você tenha uma situação, camisinha e soro, pode ser que você faça uma vez sem. Mas você vai fazer todas sem porque você está confiando no remédio? Eu acho um pouco arriscado. Ainda mais se você tem uma vida sexual muito ativa, né? Tipo... Ou passiva. Própria... Ou passiva. É, mas é... Vidas passivas importam, né? Se você não for celibatário... Empoderamento e passivo. É. Bom, né, cara? É bom. É. Bom não dar sorte com azar. É, eu tenho que acho que como a gente cresceu na época que desse tudo que aconteceu, eu sou muito bitolado com muita coisa, né? Hoje em dia eu acho que não tem tão isso porque não viveram o que a gente viveu lá atrás, né? De tudo você ter medo de... Tanto que o que na série falar de você não querer encostar, gente, era um medo que todo mundo tinha, porque ninguém conhecia, né? Uma coisa, quando surgiu a pandemia, para ter um exemplo mais direto, quando teve a pandemia do Covid, a gente não sabia como tratar, não sabia como pegava, o que fazia. Então, e isso pensando que, assim, a gente ainda viveu muito menos, pelo menos eu falo por mim, assim, eu não conheci pessoas que morreram de AIDS, como, né, tipo, meus pais conheceram alguns. Essa amiga da minha mãe mesmo tava falando, ela como ela trabalha em... Trabalhei no hospital dele, sempre ela fala, eu trabalhei em unidades que a gente via, tipo, colegas morrerem, gente que fez roleta russa e não sei o que, e um negócio muito... Então, assim, isso a gente não passou, a gente passou por esse medo, né, não do abraçar, mas eu acho que a gente passou por muito, muito terrorismo também, de tipo, ai, agulhas em cinemas, com não sei o que, sabe, um negócio, assim, umas lendas urbanas. E eu acho que nem isso existe mais hoje na juventude, não se fala sobre isso. Então, é compreensível, de certa forma, apesar de ser horrível, que os casos estejam aumentando de novo, porque as pessoas não tiveram um medo também do que é isso. E eu acho que também, assim, gente, é maravilhoso que tenha tratamento hoje, que as pessoas possam viver indetectáveis e tal e tudo. Mas, ao mesmo tempo, não dá para criar um senso de falsa segurança também, que, então, já que tem isso, vamos aí, né, sem, no pelo, né, sem capa o tempo inteiro, porque tá tudo certo. Exatamente. Não, sabe, tem que ter uma noção que ainda é um vírus que impacta a vida e que a gente tem que evitar. Sim, porque não é obrigatório. Tipo, não é todo mundo do mundo que toma PrEP, não é todo mundo do Brasil isso. que toma PrEP. Então, tipo assim, cara, acho que essas obras, de vez em quando, elas têm que voltar mesmo, para poder voltar esse debate. Mas eu acho que, mais do que isso, eu acho que precisa mesmo de... Se os números estão aumentando de forma expressiva, acho que a gente precisa de uma ação né, nacional de conscientização de tudo que a gente teve nos anos 90. Sim. Até porque um grande alerta que a gente tem que ter, o governo do laranja agora, né, Estados Unidos, já tá meio que querendo acabar com um monte de ação de tratamento de HIV. Uhum. Então, assim, para isso acontecer no Brasil com os governos que a gente já corre risco aí, né, sempre e tal, não tô dizendo que é para acontecer não, gente, pelo amor de Deus, mas assim, vamos ficar sempre atentos de que o grau de excelência que o Brasil tem hoje e tal não é garantido pra sempre. É. Sim, exatamente. Então, assim, a gente tem que sempre pensar nisso e enfim, né? Como a Amanda falou, não dá pra não conscientizar e não voltar a falar sobre o assunto. Tem que se cuidar, galerinha. Pelo amor de Deus. Prevenção em primeiro lugar, é o mais importante. Uhum. Né? Capa na cabeçota. Isso aí, tem qualquer post de capa na cabeça, por favor. A capa na cabeçota tem qualquer posto de saúde, graça. É barato também no mercado, na farmácia. Tá. Vai ter agora até texturizada, né, que tava lançando. Olha aí, tem de sabor, tem texturizada, tem mais fina, tem mais grossa, tem maior, tem menor, tem, porra. De cafeína. Tem pra todo mundo. Tem de sabor, sem sabor. Não pega sabor caipirinha pra não correr o risco de ter metanol. Que ódio. Meu Deus do céu. Ai, olha, Brito. Comentários, brevemente? Bora. Tá bom. Pra gente fechar aqui. Brevemente, então, eu acho difícil. Vamos lá. Vamos começar, então, com o Marcelinho Souza, que diz: eu vi umas imagens de divulgação dessa Black Rabbit e é uma das coisas mais escuras da vida. Toda vez que eu vejo uma série escura, eu lembro de uma crítica que li sobre Ozark. Que o monitor da pessoa que estava assistindo Ozark desligou sozinho. E ela demorou alguns instantes para perceber que o monitor estava desligado. Que ódio. De tão escura que a série é. Outra coisa. Que bom que esse The Match resolveram fazer um filme. Imagina fazer mais uma minissérie inchada quando poderia ser um filme desde o começo. Olha aí. A grande passiva do Bumble. Grande passiva do Bumble. Que entrou como título lá, né? Bom. Nossa, eu gaitei quando eu vi isso. Seu pedido é uma ordem, Leozinho. Próximo comentário de Dani Araújo, nossa mãe, né? Dizendo: Voltamos à programação normal. Chega de viagem. Agora é hora de ser mãe e audiência desse podcast maravilhoso. Amo. Amo. Primeiro, ninguém perguntou, mas eu amei o show dos Backstreet Boys. Eu ganhei de presente de aniversário de 45 anos das meninas e do Jean, meu marido. Ai, que tudo. Fui sozinha curtir meus ídolos. Podia ter me chamado, falei. Verdade, você tava lá. Foi emocionante. Foram 12 horas sem ir ao banheiro, sem água, sem me mexer. Meu Deus. Garoto. Mas quando ele... Ela tava na grade, né, cara? Ela tava na grade. Mas quando eles entraram, veio a infecção urinária no meu. Mas quando eles subiram no palco, valeu cada perrengue. Agora, vou confessar: festival não é pra mim. Ah, não é pra todo mundo, não, amiga. Muita gente que eu nem conhecia cantando, perrengue atrás de perrengue, horas esperando só pra ver quem eu queria. E ainda teve show da Luísa Sonza, ninguém merece. E pra ela veio falar pra mim, essa desgraçada, falar assim, eu coloquei alguma coisa da Luísa Sonza, ela falou, odeio, foi filha da mãe, mas ela falou que ela tava esperando muito, que ela tava exausta já. Eu também estava. E pra mim, o pior show da noite, e ninguém citou em lugar nenhum, foi o da Eduarda Batidas. Gente, que mulher pressão baixa. Não, e foi, assim, todos os veículos aí que eu vi metendo pau nesse show. Nós falamos aqui quando deu a nota do show. Sobre a pauta, amei vocês comentando o casamento às cegas. Mas toda vez que o dentista sarado aparecia, eu gritava, chato! O mais massa dessa edição foram as reações. E como vocês disseram, os velhos prometeram e entregaram tudo. Beijos e selinho amor! Selinho amor. Gente, eu amei a diva que foi zoar, velho, que dizia que, né, era super alto astral e não sei o que, só tinha a mesma reação. E a velha foi lá comentar no post dela: você está divulgando informações falsas. Querendo se aparecer. E aí depois a Dani voltou e disse: gente, voltando aqui para agradecer os parabéns. Fiquei muito feliz. Aê. E amo demais esse podcast. Amamos. Querida. É isso, Dani. E quem fez filho, fez aniversário essa semana foi a filha da Dani, a Mari. Né? A parabéns, eu vi o post dela no Insta. Story. É isso. Parabéns, Mari. Feliz aniversário. Parabéns, Mari. Ô, Sassi, e a Stalker? Fizeram BO, enfim, eu vi que teve uma outra que a Luciana por fez, ela. Né? A Luciana fez o BO a contra a Lucielma. É, fez o BO contra a Lucielma. Amo. É, querido. E o menino Ed lá apareceu que ele tinha uma restrição, né? Um negócio aí de... Meu Deus. Por causa de agressão também. Pesado. Ameaça. Ameaça de morte, um negócio pesado. Os elencos de reality sempre bem escolhidos, né? É isso. E parece que quem fez esse elenco aí foi o pessoal que faz a Fazenda, né? Que é o pessoal mais diferenciado. Próximo comentário de Luciano Moreira. Selinho amor. A única que tá bem é a nossa Silvinha, gente. Uhum. Lançou seu clipe, falou que quer ser convidada pra Fazenda. Que ódio. Fica moreno maravilhoso. O seu jeito de olhar me deixa tonta. Acho que é. Próximo comentário de Luciano Loureiro, nosso corredor, dizendo: só vim aqui concordar com o Zanon que o álbum da Jade está maravilhoso. Amo. É uma busca pra mim. Escutou correndo, certeza. Ah, certeza. Eu ouvi o da Maraia, né, menino? Ouvi o álbum da Maraia. Tá bem gostosinho, assim, pra quem gosta de um R&B. Mais swingado é o Cute Boata. R&B swingado. Eu gostei bastante, tá? Só queria tá bem gostoso. Gostoso. É, eu gosto mais do Caution, né? Que é o anterior. Uhum. Mas esse tá bem legal. Tá bem legal mesmo. Nosso The Elusive Mimi, né? Sim. Olhei. Nosso Elusive Chantuse. próximo comentário de Dan Leite também tá com a gente aqui, sempre dizendo: vim correndo deixar meu recadinho aqui. Da pauta, só vi The Morning Show. E por mais que me doa dizer isso, eu gostei do início de temporada. Você que queria essa merda. Menino, o Rizzi transou com Coringa, né? No final desse episódio 3. Ah, que nojo! Nossa, não vi, não verei. Transou com ele. E queria saber se vai ter um bloco comentando a Fazenda 17, que até então tá entregando tudo. Não teve um bloco, mas teve comentários pontuais da Fazenda 17 hoje, né? Semana que vem vai. Discussing, vale tudo, bitch! Né? É. Semana que vem é queimador do Dutch Hot, mano. Quando eu tiver na minha aula, vocês falam de vale tudo semana que vem. Disgusting, bitch! Súcia. Súcia. Próximo comentário de MT, né? MT. MT é novo, dizendo: a otária da Emma foi ser simpática com Jair Quecias e teve a cara arrastada no muro chapiscado. Vi, vocês falaram disso otária. Na unidade? Que isso? Não, tô sabendo isso. A Emma Watson levando na cara porque ficou botando pano. Ah, sim, falamos na semana passada, né? Semana passada. A gente falou que ela defendeu, mas a gente não falou que deu. Ah, não falamos do chapisco que ela levou. É, que a Jair foi e jogou a cara dela na chão. Jair Quecias. Falou que ela se achava porta-voz da obra dela, que mimimi, momó. E aí a Emma nem pra dizer, então vai tomar no cu sua piranha. Que velha do cara. Se fudeu, bem feito pra Emma. É isso. Eu sou assim, Emma tinha feito um protesto bem assim. Ai, gente, tentei ser simpático ainda com essa velha, mas toma no seu cu. É isso. Transfóbica, safada. Próximo comentário de Selmara Trindade. Também tá com a gente aqui toda semana, dizendo: salve, logadinhos! Salve. Conheci meu grande amor pelo Tinder. E estamos juntos até hoje. Olha aí. Que maneiro. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. É o Tinder. Vimos juntos o filme da diva dos apps e até comentamos: como pode um app que nos uniu ser uma empresa tão bosta? Ainda bem que a Whitney conseguiu ver os erros e corrigiu pro Bumble ser mais seguro para as mulheres. E para as passivas, enfim, não. E para as passivas. Eu ouvindo o programa e editando... É tão genuíno quando a gente solta a questão da passiva e o Leoz solta um meu Deus. É tão genuíno, meu Deus, do Leonardo. Quem que falou a passiva do Bumble? A passiva do Bumble foi o Leoz. Eu só falei que era duas passivas mesmo. Que a passiva não fala, passiva é a mulher, né? Passiva é a mulher. E o Leozio soltou, meu Deus, tão... Eu soltei, meu Deus, porque a gente tava super tentando não ser cancelado, né? Enquanto falava do filme. Aí já era. Aí o caldo entornou. É. Mas o bom é que acabou o setembro amarelo, né? Então. É outubro, né, gente? Agora é outubro rosa, agora vamos falar sobre o assunto. Henrique Bonadio já pode investir na Silvia, grande talento musical. E Lucielma dando o que falar, até vi sendo estoque de Luciana também. Já pode entrar pra Fazenda aqui junto com o Rivotrio. Sim. Bom, eu amo. Beijo, Selmara. Beijo. Beijo. Beijo. Próximo comentário de Tom, né? Fora do Tom? Dentro do Tom? Tom, né? Maior? Tom menor? Tom Cavalcante. Tom e Jerry? Tom Ellis? Tom Welling. Tom Ellis. Dizendo, como sempre, um podcast de alta qualidade. Não vejo nada, mas ouço todos os resumos e comentários maravilhosos de vocês. Combinado. Queremos as mamães de Leozes anão fixas no podcast, por favor. A minha continua sendo ignorada. Tá bom. Mas a nossa só pode ser com mesa branca. Exatamente. Mesa branca cast, né? Olha aí. Exato. Ou se a gente fizer um capítulo especial de A Viagem, né? Olha aí. Ai, eu apoio. Já dois beijo... tá vindo aí, gente. A gente faz os dias louca. Ai, que ódio. Um beijo para todos. Obrigado, seus lindos. Obrigado a você, Tom. Um beijo. Nunca saia do Tom, tá? Reggaeton, né? Reggaeton. Nunca saia do Tom, tá bom? Próximo comentário de José Ribeiro. José Ribeiro aparece aqui de vez em quando, né, menino? E ele disse assim, uma vez ou outra na vida, nós já fomos a passiva do Bumble. Eu amo. Quem nunca, você, né, amigo? Eu não. Essa edição do Langaro tá icônica. Obrigado, Zé. Volte sempre, tá? Não some, não. Eu sou radioativo. É sim. Você é desfém. É desmen, eu sou, né? Desmas. Inclusive, a desfém foi eliminada do Masterchef essa semana, né? Masterchef do Sim. A Joelha Sapatão, né? Exato. Ai, ai. Próximo comentário de Jorge Albuquerque, dizendo... O ponto alto do programa foi você reagindo à música da Silvia e a Lucielma na frente do INSS. Falando na passiva do Bumble, né? Exato. Essa é a sedenta do Bumble, né? Cara, é porque a gente traz um conteúdo diferenciado. É uma pena que a gente não é famoso, porque a gente traz um conteúdo diferenciado. A gente não traz conteúdo pasteurizado que as pessoas trazem por aí. Pode fazer Harry Potter, né? Graças. Exato. A gente não faz podcast pra dizer que a Joy King é a lindona do rolê. E a gente também não pode dizer que é politicamente correto, porque... Não estamos. Estamos longe demais. Exato. Então acho que a gente tá na medida entre o cancelamento e a militância. A gente tá ali igual a Michelle Williams no Rei do Show, né? Tyrone. A gente é zero grau, né? Nem quente, nem amigo, o problema é que se ficar mais conhecido, as pessoas vão vir comentar coisas que a gente não vai gostar de ouvir também, né? Porque agora, igual agora, ficou postando os vídeos do TikTok, aí uma vez ou outra aparece uma pessoa comentando. Aí vem umas pessoas logo, mas você não faz isso, que não sei o que, fala, linda, o que você tá comentando aqui no meu vídeo? Vai trabalhar, vai fazer a sua vida. É isso. Tá bom. Hoje eu vi uma polêmica de uma autora, né? Já pra avisar pros anão. Que era a pessoa dizendo assim, que a menina ilustrou os personagens, né? E aí só tinha uma negra. Poxa, tem uma negra pra minhas irmãs. Poxa, tem uma negra. E aí começou toda uma discussão, povo. Ah, mas em vez de vocês estarem lendo os livros das pessoas que trazem diversidade, vocês estão aí seguindo a autora branca, que só escreve não sei o quê. Aí ficou mó climão o negócio. Meu Deus. Então. Próximo comentários de OEA, né? OEA tá num surto que ele comenta várias vezes sobre o mesmo tema em vários comentários diferentes, né? Semana passada foram 3, nessa semana foram 2, assim. Acho que tá diminuindo. Semana que vem deve voltar pro número normal. Dizendo, Lucielma meteu tanta reviravolta que eu me perdi. Vibrei tanto quando ela decidiu nem ir pro altar. Aí os depoimentos sobre ela perseguir o cara digitalmente e me deixou de xereca. Mas me preparei para passar pano para ela, porque pelo menos é sincera e consciente da própria maluquice. Sim. E aí, vocês trouxeram novos fatos. Perdi meu prumo. Lucielma foi uma ótima personagem de reality e talvez fosse bom o Chaya fazer um BO contra ela também. As roupas e as decorações dos casamentos estavam lindas, né? Tava mesmo. Tirando a celebrante, que era uma porta, tava tudo belíssimo mesmo. E depois ele complementa aqui dizendo: a Nive é tão legal, me incomodou os filhos dela não terem ido ao casamento. Entojadas, até as irmãs foram. Eu iria se fosse minha mãe. E são encostados também, pelo que ela falou nos episódios passados. Ela merecia filhos melhores, tipo a filha do uruguaio. Tô remoendo isso até agora. Amigo, não faz isso. Ué, se envolve com reality. É, né? Ele fica envolvido mesmo. Amigo, você tá precisando de problema na sua vida pra ficar pegando problema dos outros? Amigo, lava a cozinha. Sabe? É, é uma boa. Terapêutico. É aquela frase que é nova, né? Não é terapia, mas é terapêutico, né? Que tá todo mundo usando. Eu amo. Próximo comentário de Sofires. Também tá com a gente direto aqui nos comentários, dizendo: oi, amados! Oi! Assisti ao plágio de Fallout e sinceramente gostei. Como não, né? Divertido. Adoro Fallout e sabia que ia gostar de Refúgio Atômico assim que vi a premissa. É cheia de furos, a motivação é fraca, a execução do projeto não faz sentido, mas tem bastante sedução encaixada de qualquer forma na trama. E daí? Me diverti muito. Dito isso, espero que não tenha segunda temporada. Mas se tiver, verei. Claro que vai ter. Será? No final daquele, conclusivo, né? Igual dos obedientes. Exclusivo, né? É. Era minissérie. Era sim. Agora, podcast de Harry Potter foi de fuder. Dizer que tem orgulho, então. Mas dali não tem muito o que esperar, né? Aí botou a carinha de vômito e mandou beijos pra gente. Não foi. Beijo, Sofires. Beijo. Eu tava vendo os tweets do querido falando sobre o podcast de Harry Potter. Empolgadíssimo, né? Então, mas eu achava que ele ia apresentar também, né? Não, ele é produtor executivo. É feito lá no estúdio do Bubu. Isso. Eu tava achando que ele ia também chegar lá. E aí, galerinha do Harry Potter? Mas não duvido, amigo. Deixa eu fazer sucesso, amigo, pra ver se ele não vai meter a cara lá. Anything is possible. Mas já tá no top 10 do Spotify. Olha aí, ó. Tá vendo? Daqui a pouco ele bota a cara lá. Daqui a pouco vai sair ele e o Emma Watson, né? Jair. Jair. Próximo comentário de Gui, né? Zé Gui, nosso amigo. Dizendo: a abertura desse episódio mostra o quanto vocês são sinceros e importantes para colocar o dedo nessa ferida que é Harry Potter e Jair. Olha aí. E como o Zanon disse, não existe absolutamente nada para falar sobre essa saga que já não tenha sido falado. Isso diz mais sobre quem ainda insiste nessa merda pra lucrar com um velho que não cresce do que sobre qualquer outra pessoa. Exato. O problema não é você ter o teu livro do Harry Potter na sua casa. O problema não é você jogar Hogwarts Legacy. Esse não é o problema. O problema não é ir no Parque do Universal. Não é ir no Parque do Universal. Dá boneco pro seu sobrinho, não, aquele. Assistir a peça, né, Léo? Isso. Cara, ir no estúdio em Londres, né? Ir no estúdio em Londres, olha aí. Esse não é o problema. O problema é você ficar vomitando e fomentando, incentivando as pessoas a... Ah, porque a desculpa é Harry Potter é minha infância. Teu cu, porque se fosse a tua infância, você estava dentro de casa lendo essa porra até que chega um milhão de vezes, até entrar dentro da sua morando casa. Debaixo de uma escada. Morando debaixo de uma escada fazendo isso. Agora, as pessoas querem é fomentar, querem é criar evento, querem criar podcast. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. E aí? Eu também sou dessa opinião. Fala assim: gosta no teu quarto, vê o que você. Ninguém vai tirar isso de você, porque é teu. Agora, ficar divulgando, eu acho que. Ninguém vai entrar na sua casa enquanto você lê reporte com o seu cu de toda a sua família, né? Meu Deus. Poderia. Se for assim, eu vou começar a ler, né? Que? É isso. Mas é isso, gente. É super. Zanon, você diria que sonatina é remake de Harry Potter? E ela nem vou lá. Eu amo. Próximo comentário aqui da Beck, né, dizendo: o filme Joy, O Nome do Sucesso, é sobre a inventora do Mop. Além disso, eu também gostava da série Girl Boss, da menina que vendia roupa no eBay, e era baseada na história de uma menina que proibiu continuar com a série. Eu vi Joy. Comentou. Eu vi Joy e vi Girl Boss. Né? É Girl Boss. Girl Boss era com a... aquela menina que é flopadíssima, gente. Mas a gente gosta dela. Ah... da série das bruxas também. Charme? Não, da série das bruxas, Secret Circle. Ah, ah, Lux. Lux, exatamente. Lux, ela mesma. E ela depois ela fala aqui: vocês já comentaram sobre a série Good Girls? Sim, amiga, há bastante tempo, quando ela estreou. Ela estreou, a gente comentou sobre ela. É uma série que eu gosto da primeira temporada, segunda, terceira e quarta... complicated, né? É a Hunting Wives do seu tempo, né? É, parece que não, tô vendo aqui. Foi de 2018, viado. Né? Já tem tempo aí, já tem quase 8 anos. Eu tinha cabelo ainda. Mas vimos. Eu também, amiga. É um pouco antiga, sim, né? Muito boa e cancelaram do nada. Menino, teve 4 anos a temporada. 4 temporadas é bom. É, muita coisa. Tá ótimo, é tá bom, ótimo. É bom. A temporada é sucesso, né? Beijo, Beck. Beijo. Beijo. E o último comentário de Gabi Fernandes, né? Também tá com a gente aqui toda semana dizendo: gente, pra mim, toda a parte do filme do Bumble, eu quase morri de rir. Sério, o podcast de vocês é saúde mental. Amei. Olha. Olha essa. Só não é pra gente, né? É, do resto. Quem também falou pra mim que morreu de rir nessa parte aí do, da passiva do Bubble foi o Sertão. Queria mandar um beijo pra ele, ele sempre ouve. Nossa. Olha aí. Beijo, olha aí, João. Eu sou do Sertão também, né? Pantonete. Ah, é. É Sertão. Não é Sertão. Eu sei. Mas... Sertão, é de Game of Agora, Thrones. Quem imaginar que a pauta mais rentável do Logado ia ser passiva do Bambu, né? Não é. Passiva, que foi a primeira, né? Pra abrir o programa. Beleza. É isso, é que a gente, às vezes, a gente duvida do nosso potencial. É, com certeza. Na premiação que a gente vai montar, que não vai existir, que não vai, ninguém vai montar nada, um dos filmes inventados vai ser passiva do Bambu, né? Passiva do... Tem que concorrer lá. Melhor filme documentário. Uhum. Eu amo. Mas, menino, vamos para minhas chances de despedidas, então. Começando com Mandy Aguiar. Estamos nos mesmos lugares de sempre. Não estamos no TikTok e não estamos no SED. Por quê? Não tem caso, gente. Manda caso lá no SED, pô, pra gente gravar. E edito o podcast com a Leia Campos. É, pelo o editor mesmo. Desistiu, né, menino? O editor realmente... Não, ele vai... Aguarde, vem aí. Ele tá segurando esse episódio, porque vai ser o episódio do ano. E aí, não sai nunca. Do ano. E vem, né, pelo ritmo que tá, né? Mas Mandy Aguiar, nas redes em que estou, o Instagram e Blue Sky. E é isso. E aqui. No grupo do Telegram. É, faça parte do nosso grupo no Telegram, gente. Mas como falamos lá no início, se você é uma pessoa de coração sensível, talvez não. Isso. Mas se você é da galera da zoeira, vem com nós. O link tá aqui. E você, Leozinho? Menino, assim como a gente falou que tá nos mesmos lugares de sempre, eu vou anunciar o mesmo sede de sempre, né? Que é esse episódio aí especialista com as irmãs Abel e Sidney. Porque esse mês tem Halloween. E a última pausa desse podcast que a gente gravou é de espíritos. Então vai ser o nosso episódio de Halloween. Vem aí. Cara, de pau, meu irmão. Olha aí. E a Wanda. Não, mas como são dois episódios que vai sair antes do Halloween. E aí nisso a gente grava outro com o Mandy, pra ela ficar feliz. A gente inventa uns casos. Amor. Pior que tem uns casos guardados. É realmente o editor que tá demorando. Acontece, né, menina? E a gente tem que gravar, hein, gente? Vou profetizar aqui que a gente tem que, antes de terminar esse ano, gravar o especial Eduardo Sácer Vida e Obra. Plim! Se vocês tiverem perguntas, só mandar, querido Sácer, manda pra mim no Telegram, no formulário do Sérgio, onde você quiser. E a gente junta o nosso elenco aqui, junta a Erika também, pra poder saber tudo, sabatinar o Sassi. Sassi, você adoro ainda é da igreja? Vida. Quê? Me perguntaram isso no sério. Você ainda é da igreja? Não vou responder. Sassi, eu ia mandar essa pergunta. Pô, podia, mas podia mandar umas perguntas e fazer um chat tóxico, né? Com o Sassi. Uhum. Ah, pronto. A própria blogueirinha, vocês agora. Uhum. E vocês, Aneidezinho? Ah, também nos mesmos lugares. Twitter, Instagram, YouTube. Lançando vídeos, escrevendo. Estou finalizando o livro, gente. Faltam cinco aí. Capítulos para escrever. Você começou em 2024, né? Né, menino? Happy New Year. Amiga, eu tenho muito orgulho de você postando vídeo toda semana. Ah, eu também. Ai, menino. Eu queria ser assim, amiga. Eu tenho muito orgulho de você, de verdade. O problema não é gravar o vídeo, o problema não é escrever, o problema é editar. Que bagulho chato. É um saco, né? Por que você acha que eu não edito podcast? Não. Zanon, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem dessa fase que tem botado costas no TikTok, assim, tal, você tem recebido comentários, você falou um pouco que surge um comentário novo, mas você sentiu que você ganhou um público novo, assim, de pessoas que não conheciam e que se interessaram? Não. Mas, gente... Não, eu tô postando porque eu falo assim, uma hora, quem sabe, né, então assim... Mas não surge assim, umas visualizações de gente que não te segue? Assim, no TikTok, sim, porque no YouTube não dá pra ver, né? Ah, sim, no TikTok mesmo. Mas no TikTok, sim, visualiza, segue, vez ou outra aparece um seguidor, uma coisa... Vocês viram o plot do concurso do TikTok que tá rolando? Não. O TikTok fez um concurso literário. Que era pra galera mandar umas mega sinopses comercial, assim, com tudo ponto de virada, tudo lá. Aí escolheram, tipo, um semifinalista, acho que é tipo 50 em cada categoria. E a galera fez um vídeo pra chamar pras pessoas votarem quem vão ser os finalistas. E vai pro júri. Sim. Só que... eles deram a entender que você poderia votar em vários. Então, tipo assim, a galera que faz tipo, livro de suspense, tinha muita gente que era de uns grupos em comum e falaram, ó, você pode votar quantas vezes quiser. Só que aí, na hora que foi pra votação, o povo começou a botar o e-mail, tipo, vai no site, acho que é livrosdofuturo.com, que é o nome do concurso, e você bota o seu e-mail, e aí, em teoria, você pode votar quantas vezes você quiser. Só que aí depois o TikTok falou assim, só será válido um voto por CPF. Só que as pessoas falaram, não estão pedindo CPF na hora de votar, então se você botar vários e-mails diferentes, quem vai saber qual é o CPF, né? E aí ficou essa confusão de ninguém sabe o que pode e o que não pode, e aí a gente vê que foi bastante bem organizado. Boninho. Boninho. E dourado junto. É isso. E... essa semana estou no Cinemação também, né? Já tá aqui no feed, aqui, ó. Clica aqui. Com Cinemação, apenas brincadeiras, né? Just Games. Então tá bem divertido. Clique aqui. Entra no nosso grupo do Telegram, tá bom? Espero que nunca mais fomos chamados, hein, Zanon? Não, tem que falar um negócio. O Leonardo nem falou que lá numa página de um certo coletivo fizeram uma divulgação hoje. Você nem falou nada. Eu não vi. Você não viu, menino? Tá lá. Uai, teve? Teve. Da antologia nova? Tá lá. Eu não tô ficando louco, que eu vim hoje, eu até curti. Garoto, não foi da leitura coletiva do outro livro da minha, não? Aqui não, ó. Ah, é, não. Leitura de outro livro. Eu jurando. Dando spoiler. Mas vai ter, eu posso falar, sim. A gente vai ter a antologia do Edifício Litera de Halloween, man. Amo. Eu achei que eu não ia conseguir. Na edição passada. Acho que eu falei. Achei que eu não ia conseguir participar, mas acabei conseguindo fazer meu conto. Então a gente tá naquela fase de ajustes, de edições e tudo. E se tudo der certo, vai sair antes do dia 31 também, junto com o podcast da Cândida da Lei. Autor profissional, né, amores? Resta com essa fiada. Tão profissional que não lança nada além dos contos 3 anos, né? Acontece. Deixa o artista trabalhar no seu tempo. É isso. Entendeu? Mas, então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau. Tchau. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night.